tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ela, minha musa inspiradora, Mandy Aguiar. Vivendo como se não houvesse amanhã, o problema é que tá tendo amanhã. O problema é que o boleto tá chegando. Muito amanhã, né? O cansaço tá chegando e a ressaca também tá chegando. Ai, que inferno. Odeio ficar velho. Ficar velho é uma merda. Não acredito na questão da internet. Ficar velho é uma merda. É isso, a gente precisa do The Beauty, né? A gente precisa do The Beauty. Por favor, tô aguardando. E também temos ele aqui, que ele sim, se a gente tá ficando velha, ele é a nossa novinha do grupo, né? Márcia Zanão. Ainda bem que vocês lembraram, né? Que eu sou a mais jovem deste grupo. E a mais afeminada também. Afeminada. Afeminada. Eu só queria dar um recado antes de falar alguma coisa. Assim, gente, se vocês acharem a duração desse podcast curto, escuta de novo. Ei, meu Deus! Ou faz um. Tô referenciando, né? A nossa. Sim. A nossa Biruleibe favorita. Nem favorita é, né? Mas. É, favorita de quem, né? Minha não é. Eu e a Amanda gostamos das músicas dela. Sim. Música? Meu ringtone tem mais tempo de duração do que a música dela. Fica dizendo que adiou nosso fim. É isso. Liga. E muita gente reclamou que não conseguiu entender o que ela cantou na música, né? Amiga, eu escutei. A merda dela, né? Isso aí. Amiga, eu escutei, eu acho que muitas vezes. Eu não entendi. Olha aí. Olha aí. Muitas vezes, assim, uma música de muito e meio, um minuto e meio, você usa 10 minutos, você escuta 47 vezes, mas. É exatamente. Que conta louca. Pra quem tá perdido no rolê, a gente tá aqui falando de Luísa Sonza, né? Essa grande poetisa. Do mundo musical do Brasil, né? Puxada pra caralho. Cancioneiro nacional, né? Daqui a pouco teremos nosso Leozinho aqui também, né? Ele tava ali, né, fazendo uma massagezinha. Daqui a pouco estará conosco aqui nesse belíssimo programa. Então vamos de notícias e amenidades, né, meus amigos? Vamos lá. Notícias e amenidades. Começando com cabide de emprego, que as pessoas gostam muito, né? As pessoas gostam de ver pessoas empregadas. É, então, Amanda, quem arrumou um emprego aí, né? A gatilha. Garoto. Não, bichinha. Pobre. Tadinha. Temos dois nomes novos aí para a quinta temporada de The Morning Show, né? Que é Jesse Williams, né? Dr. Avery aí, Jackson Avery. E Renezinha Rap, também confirmada aí no elenco da quinta temporada de Morning Show, né? Olha, René Rap, 22 centímetros, talvez me façam voltar, hein? Exatamente. Mas né? Trabalhar, né? Eu... Acho que a música não deu muito certo. Aí quis trabalhar. Ah, menina, pior que o álbum dela do ano passado é ótimo. É uma delícia, eu gosto. Né? Mas é só pra lésbicas, então. É isso, aqui então... Só tá pra vocês. Aqui, como temos duas, então sucesso. Zanon não gosta porque é gay. Eu? Eu não gosto de gay. É isso. Eu também não. E aí, menino, Renezinha vai ser Samantha, né? Uma jovem apresentadora da UBN, né? E que ela quer fazer as coisas do jeito dela, tá bom? E o glorioso Jesse Williams vai ser o novo diretor de jornalismo da UBN, né? E ele é tido aí como um cara ambicioso. Eu só quero saber quem ela vai pegar, é isso. Ai, tomara, né? Tem pouca mulher na série, né? Mas podia pegar a Riz, que Riz é bissexual. Olha aí. Que a Riz pegou Good Wife, né? Ah, verdade, teve esse babado, né? Eu não vi, não, porque já tinha abandonado, mas fiquei sabendo. Então é um lacre bi, né? Não é nem um lacre cis. Lacre bi cis. É um lacre bi aí, né? Lacre bis, né? Que é bi com cis, né? Tipo morumbis, né? Morumbis. Morumbis seriam bis morimbundos? Eu acho. Acho que é por aí, alguma coisa nesse sentido. É tipo isso. É tipo internet, lembra que tinha uma propaganda? É tipo internet. Podcast, né, que é o rádio na internet, né, gente? Exatamente, é tipo podcast. Olha. É tipo podcast, que é uma rádio na internet, pra simplificar, né? Ai, ai. Menino, tivemos aí, né, o primeiro trailer aí de Homem-Aranha, Um Novo Dia, né? E eu tenho que dizer que eu gostei bastante do trailer. Trailer, inclusive, que bateu o recorde aí como o trailer mais visto no primeiro dia, né? Com mais de 700 milhões de views. Eita! Gata. Eu até vi o trailer, achei bem feitinho e tal, é padrão, né, Marvel. Mas Homem-Aranha é uma galera que não me pega, não. Acho que eu só vi o primeiro filme, o resto... Eu achei super simpático pelo fato de que além do Tom Holland tá um puta de um gostoso maravilhoso. Sim. Porque parece que não vai ser uma coisa megalomaníaca, né? Parece que vai ser uma coisa mais tranquila, assim, né? Eu acho que ajudou muito o fato que a gente não tá tendo mais esses filmes de herói com frequência, graças a Deus. Uhum. E aí a galera, a gente tá meio órfão disso, né? Desse gênero atualmente, de um filme gostosinho, que aparentemente vai ser esse, né? Então, acho que foi isso, né? Eu gostei muito do trailer também, me deu uma empolgadinha pra assistir. Eu gosto do Homem-Aranha, que eu acho o filme bem aguinha com açúcar pra nós assistir. E os meninos são super carismáticos, né? Ele tá um gostosinho, né, menino? Porque o Homem-Aranha, apesar de ser sempre... definido, ele é magrinho, né? Ele é um magrinho definido. É um e agora twink, ele tá, né, com um corpinho. Ele tá... Ele é troncudinho, né? É. Falei, gente... Ele é o Juliano Floss do US. Exato. O nosso pequeno príncipe. Mas ele é troncudinho, né? Já. E outra, a gente tá muito engajado com ele, porque nós amamos Tom e Zendy, né? E aí a gente faz esse biscoito, né? Sim, e eles são muito queridos juntos, né? Até Zendy tava aí dando entrevista essa semana, né? E aí falaram lá do casamento dela. Ela falou, menino, mas foi uma bobeirinha, festinha, né? Foi só nós. Fiz um quiche, levei e acabou. Fiz uma pizza de sardinha, um guaraná. Pediu a promoção de duas pizzas na Domino. Veio uma coca de brinde. É isso, gente. Coito uma coisa e fé. Só pra não passar em branco. Foi mais ou menos isso. Amo. Eu amo muito. Aí vai ver, fechou um resort pra 50 pessoas. Aí teve iPhone de brinde, não sei o que. Cara. Amo. Zendy, que além de Homem-Aranha, vai estar também no The Drama, né? Com o Robert Pattinson. E novamente com Robert Pattinson indo na parte 3, que também teve um teaser, né? Essa semana. Esse Robert Pattinson tá perseguindo ela? Menino. Aparentemente sim. E você sabe quem que arrumou o papel de Robert Pattinson em Duna? Foi a própria Zendy. Olha. Ele chegou e falou assim pra ela, queria atuar em Duna. Ela falou, deixa comigo. Dois dias depois ligaram pra ele. Falou, vem fazer um papelzinho aqui, ó, pontinha. É, gata, mulher, o poder, né? Menino, se eu não me engano, eles também vão estar no filme do Nolan, né? Odisseia, os dois também. Mas, gente, olha, não tô gostando dessa proximidade toda, que isso? Se eu não me engano, ele também vai estar, eles dois também vão estar. Será que Tom tem que ficar preocupado? Olha, não. Vamos consultar aqui. Você pode ser amiga de homens, eu tenho vários amigos homens. Vários amigos bichas, tá tudo certo. Gente normal. Vai sim, amiga. Vai, tá confirmado. Voltar também no Odisseia também. Mas aqui, assim, se for uma dupla maneira. Agora, né? Se for uma dupla maneira assim com química, que se repita várias vezes. Mas o Tom Holland também tá na Odisseia, né? Eles não tinham feito o filme antes, junto, o Robert com a Zendy? Eu não lembro. Eu lembro alguma coisa. Também não. Não. Eu também não. Mas só esse ano eles vão fazer 3 filmes juntos. Também não quero que eles sejam esse casal também que só atuam juntos. Isso também é. Poxa. Né? Vai ficar esquisito. Aí. Ah, eu acho que tá na hora de engravidar, queria ver um filho deles. Que... Ah, não, que segundo o negócio lá, o pré-nupcial, ele vai ter que parar de atuar quando ela engravidar. Aí já tá. Ah, é? Ele escreveu lá que quando ele vai ser obrigado a parar de trabalhar para poder cuidar dela, da criança. Por isso que ele tá fazendo um Homem-Aranha e ela tá fazendo 7 filmes no ano para dar o mesmo salário dele no Homem-Aranha. Olha aí. Pra eles poderem parar tranquilo. Por isso que minha mãe achou linda a carta, porque ela falou que ela leu esse acordo, achou linda. Falou, ai, que muito bonitinho esses dois. É, eles porque... se conheceram no Homem-Aranha mesmo, né? Foi. Acho que sim. É. Ela perguntou onde eles se conheceram. Eu falei, acho que foi no Homem-Aranha mesmo que eles foram fazer juntos. Foi no Miranha. Ah, o plano oficial basicamente deixa a Zendaya coberta financeiramente pro resto da vida. Então, é isso. Eu achei muito querido. Não que ela precisasse, né? Mas ela é mais rica que ele, né, não? Ah, não sei. Amiga, eu acho que ele já passou ela, porque homem sempre ganha mais que mulher, né? É. Infelizmente. Tem aquele lance do machismo, né? E ele também faz papéis em franquia, né? Que acaba pesando bastante, né? Mas ela já fez tanta coisa. Desde mas cedo, é isso, né? Que você tá falando, né? Faz tipo 85 filmes pra chegar em um dele da Marvel e dar esse valor de. Falar. Ele vai ter ganhado um dinheiro legal. Acredito que no Odisseia, no Homem-Aranha e no Duna, que são franquias, ela também ganha um dinheiro legal. Mas, tipo, esse do casamento deve ter custado R$3 esse filme, gente. É. Né? Quer dar 24? Ah, a Duna, ela ganhou uma grana, né? Deve ter custado 2 pastéis aí, né, menino? E minha, voltando a falar do trailer, eu fiquei todo empolgado achando que ia aparecer Sage Sink, né? Me iludi, né? E nada. Menino, disseram que é uma encapuzada que aparece no trailer, mas é aquele negócio, né? As pessoas viajam também. Pode ser qualquer pessoa, inclusive um figurante, mas beleza. Pode ser até Tom Holland, né? Pode, exato. Exato. Mas aí, tô dizendo que é ela, então vamos fingir. Vamos fingir pra caramba. O que mais a gente tem aqui? Menino, também aí, Maya Hawkezinha, né? Também arrumou mais um emprego novo, né? Em outra série da Netflix, também baseada em livros, né? Em livros aí maravilhosos. Que se chama The God of the Woods, né? Baseada aí no best-seller da Liz Moore, que eu não faço ideia de quem seja. Mas vamos fingir, né? Porque vocês são as leitoras, vocês têm que saber aí de tudo relacionado a livros. Vamos ver aqui quem é essa pessoa, o que ela escreveu. Segundamente, aqui, The God of the Woods vai ser uma série dramática ambientada nas montanhas de Iron Rock e vai explorar os segredos obscuros da família Van Laar e os mistérios que cercam o desaparecimento de Bárbara Van Laar, de 13 anos, durante um acampamento de família. E Maya Hawke vai ser a primeira investigadora do condado, da cidade, e vai ser a responsável por descobrir aonde a menina está. Vamos ver. É isso, grande, grande mousse, né, gente? Olha aí. Sucesso demais, né? Todo mundo pediu. Tô esperando muito. Assim, pelo que eu tô vendo as capas dos livros, assim, parece aquelas livros de banca de jornal, né? Vamos ver. O que vem aí? Exato. Menino, Sarah Michelle Gellar, né? Ficou muito triste aí porque o Hulu decidiu não dar sinal verde pra produção do reboot de Buffy, né? E aí ela falou, gente, eu espero que esse piloto não vaze. Porque do momento que esse piloto vazar, todo mundo vai querer ter uma opinião. Eu não quero que esse piloto vaze, disse Sarah Michelle Gellar vazando o piloto. Exato, assim, eu tenho que dizer que eu fiquei um pouco com vontade de ver esse piloto. Fiquei, porque para não ser aprovado, sendo que eles aprovaram o reboot de Prison Break, é porque boa coisa não deve ser, né? E o que me deixa ainda mais espantado é que o piloto é dirigido pela Chloe Zhao. Então, pois é. Eu fico assim. Eu não acho que ele é ruim. Eu acho que ele não tá dentro daquilo que era esperado. Você acha que ele é diferente? É, exato. Excêntrico. Excêntrico, eu amo. Eu acho que ele é diferente, e aí ele foi cancelado por isso. Mas assim, essa história toda tá muito esquisita ainda. É. Acho que tem coisas que também. Eu também fiquei triste, também. Não que eu fosse ver, né? Porque já vi Buffy, já fui, esse barco já saiu. Mas acho que a galera nova podia, né, gostar, assim. Mas, talvez. Talvez. Né? Mas vai vazar esse coisa aí, com certeza. Aí estamos aguardando, né, amiga? Se vazou aquele piloto gostosíssimo do Wonder Woman, né, gente? Saudades. Pois é. Vai vazar. Ah, eu queria muito. O meu sonho era vazar das meninas superpoderosas. Ah, amiga, melhor não, né? A gente já teve uma pandemia. Melhor guardar a fanbase. A gente já teve uma pandemia, né, amiga? Mas, menina, só aquelas imagens, era tanta coisa na minha vida que seria. que mais a gente tem aqui? Menino, Prime Video renovou aí Cross, né? Para a terceira temporada. E também liberou o primeiro teaser aí do filme do Jack Ryan, né? Que vai encerrar a série, né? A série que foi cancelada aí já vai ter um filmezinho para encerrar, né? E o filme estreia dia 20 de maio, tá bom? É para quem quer ver aí esse grande mousse. E também quem chegou, Leonardo Oliveira, chegou, já está entre nós. Olha ela! E aí, Buffers? Estava ouvindo aqui um triste fim precoce, né, de nossa Sarita. Triste fim, exatamente. Achando que ia ficar empregada, pobre, né? Eu fico pensando, né, você me põe Chloe Zhao para dirigir um piloto para não vir nem para frente. Não é, menino. Um dinheiro que deve ter pago para isso. Pois é. Eu vi uns fãs dizendo assim, ah, claramente esses executivos não conhecem Buffy, não conhecem Chloe Zhao. Eu falei, gente, mas... claramente, né? Vou botar meu dinheiro aqui nessa produção, claramente. Exato. Eu fico pensando que Buffy original, né, por mais que eu também visse, não era esse supra-sumo que as pessoas acham que era. Então, quão bom não devia estar esse piloto, né? Meu Deus, gente, Buffy era muito farofa. Nossa, alto nível de farofa. Exatamente. Menino, também tivemos aqui a renovação oficial de Paradise pra terceira temporada, mas não disseram que é a última, hein? Não vai ser esse lixo. Vamos acender o sinal de alerta, porque daqui a pouco vamos falar de Paradise dessa semana. Vamos se fuder, tendo que ver várias mensagens enviadas pro passado do computador, Alex. Eu não vou nem falar nada, porque a Erika está todos os dias me gongando, porque eu falei que a segunda temporada podia ser ruim antes de ver. E aí eu não vou falar que a terceira também pode ser ruim antes de ver agora, pra ela não ficar enchendo o nosso... Ué, mas ela te gongou como se a temporada estivesse sendo boa? Não, é que ela falou assim... Não, ela tá gostando, né, de acompanhar. Pelos reviews. Ah, tá. O review. Eu também tô gostando. Leonardo, só você, na internet inteira, no universo inteiro, tá achando a temporada 1. Amiga, até desse episódio você gostou, da Jane? Gostei desse episódio. Meu Deus. Gente, eu achei que vocês estavam gostando, vocês estão super empolgados falando. Não, eu tava gostando, eu tô sendo leviano, mas é que esse último realmente me deixou com um gostinho amargo. Ficou preocupada, né, amiga? Fiquei, porque eu não queria série de viagem no tempo, amiga. Eu queria série normal. Ah, amiga, isso. Aí a gente, quando a gente falar de Paradise, a gente vai falar exatamente sobre isso, que é algo que me incomodou também, mas toca o barco. É isso. Vamos lá. Menino, temos aí novas adições ao elenco da quarta temporada de White Lotus, que inclusive Mike White disse que alguns participantes de Survivor vão fazer cameos na próxima temporada. Claro, né? De The White Lotus, né? Espero que Siri apareça. Tanto de gostoso que esse homem conviveu, você acha que ele não vai botar? Ah, mas menina, eu fiquei impressionado que o Mike White tá saradíssimo pra ter 235 anos. Ah, ele com seu novo estilo de vida, né? Que nem foi lipo aquilo ali. Quero foto. Não, imagina, claro que não. Eu vou achar a barriga do Mike White. O Mike White tá tipo aquele povo do reality da Netflix. Gente, falando que tem 20 anos. Que horroroso! Um homem com 105 anos, com uma barriguinha assim de galã de malhação. Falei, gente. Que todo mundo lá, os novinhos, tudo falaram assim: mas, gente, a barriga de Mike White melhor que a nossa. Pois é. Ah, melhor que a minha não tá difícil, Mike White. É melhor. Tô nivelado por baixo, né? Exato. Ai, ai. Ai, mas, amiga, mas se eu tiver dinheiro Eu vou tomar tanto Monjaro, vou tomar Monjaro igual a Leila, vou ficar magérrimo. Vou ficar com 40 quilos. Gente. Inclusive, depois... se eu puder ficar igual o Mike White cirurgicamente também, tamo falando. É isso. Com dinheiro, amigo. Igual o Mike White a barriga, porque a cara não quero não. A cara não, o cara é deformadíssimo, prejudicado. Aí quem entrou no elenco aí novo, né, menino? Max Greenfield, né, entrou pro elenco. Dan Schmidt. Kumail Nanjiani, né, famoso. Entrou aí também pro elenco. Chloe Bennett, né, favorita de Zanon. Nossa, menina super poderosa, né? A gente aí, da SHIELD. Já falei de super poderosa hoje aí, ó. É. Jarra de Paul, né? Jarra de quê, menino? Jarra de Paul. Ah, achei que era de porra. E aí eles se juntam aos nomes já anunciados, né? Helena Bonham Carter, Sandra Bernhardi, Cris Messina, Alexandre Ludovic, AJ Michalka e Vicente Cassel, né? Mal posso AJ Michalka é a de Hellcats ou é a irmã? Aí, você acho que a de Hellcats é a Ali Michalka. Exato. É essa é a AJ. AJ Michalka é a feia. Uhum. Ah, não é a famosa. Mas assim, o Mike White também, ele tá igual a Tia May, né? Ele escala só os homens que ele quer comer e foda-se. Errado ele tá? De jeito nenhum. Espero que coma. É isso. Exato. Menino, também aí tivemos atualizações no elenco de The Last of Us. Né? Ah, todo mundo se importa. Porque Patrick Wilson entrou pro elenco da terceira temporada pra ser o pai da Abby. Né? Ah, eu amo Patrick. Da Abby? Pela visão dele. Mas não tá muito velho? Da Abby Camargo. Aí vai. Então eu vou fazer 15 anos. E o Jason Ritter, né, entrou pro elenco também aí, como um soldado da WLF. Né? E além disso, tivemos aí promoções no elenco, né, pra gloriosa Tati Gabrielle, né. Olha aí. Tati Gabrielle. Todo o elenco, né, de cupichas da Hebe foi promovido ao elenco fixo da temporada. Né? Todos os cupichas aí. Mais belo. Falei Tati Gabrielle porque ela é a mais famosa. A Tati Gabrielle é grande brasileira, né? É grande careca, né? Ela é especializada em fazer carecas. De careca, eu amo. Ela é especializada em fazer personagens carecas, né, gente? Então, sucesso demais. Muito, muito, muito que bem. que mais a gente tem aqui? Já falamos de Cross, né? Essa grande renovação aí. Ah, menino, tivemos o Oscar, né? Que loucura! Na semana passada, menino. E aí, quem ganhou o bolão? Ninguém, que a gente não apostou, esse ano a gente não apostou. Não teve nenhuma surpresona, vai? A gente só teve de diferente que tivemos um empate, né, em curta documentário, né, que foi pro Quartos Vazios e pra mais um, eu esqueci agora o nome. Mas fora isso, tivemos aí uma batalha após a outra, levando 6 prêmios, Pecadores levou 4 prêmios, Frankenstein levou 3 prêmios, né, Guerreiras do K-Pop 2 prêmios. Tudo pra mim. Amei muito, os dois que eu tava torcendo. K-pop, levou 2 prêmios aí, sucesso demais. E aí tivemos um prêmio pra Hamlet, um prêmio pra Fórmula 1, né? 0 pro filme de Timóteo. Exato, ai, Fórmula 1 tem mais Oscars do que o filme de Timóteo. Olha aí. A surpresa ficou, né? Uma tão surpresa, né? Mas o Michael B. Jordan levando aí o prêmio de melhor ator, gostoso, né? Levou o prêmio de melhor ator aí, sucesso demais. E foi isso, né, gente? Porque a cerimônia do Oscar em si foi chatíssima. Eu não consegui ver. Eu tava trabalhando, né? Então, menino, é isso. Não consegui ver nada, mas tava lá acompanhando, né? Essa barra que ia gostar de você. Né? Mas faz parte. Que mais a gente tem aqui? É isso, menino, de importante. Vai falar do cancelamento do Bachelorette? Vou falar no bloco Mormon Wives. Então dá bom. Que a gente dá o contexto inteiro pras pessoas, né? É verdade. De tudo que aconteceu, que é muita coisa real. Foi muita coisa, né? Você vê, o negócio repercutiu tanto que saiu no Notícias da TV. Participante de Esposas Mormons dá cadeirada no marido e cancela 2 reality. saco. Pior que a cadeirada que ela deu foi em 2023, né? Ela já foi presa, já respondeu. É porque dessa vez ela enforcou ele com um colar, né? Dessa vez foi diferente, né? A abordagem. É. Ela tá melhorando, né? A técnica dela. É ou isso, piorando. Foi um... Evoluiu. Né? Evoluiu. Ah, no Oscar vale dizer que teve uma polêmica aí, né? Porque várias pessoas não apareceram no In Memoriam, né? Tipo, não botaram o James Van Der Beek, não botaram Eric Dane, né? Então, deu aí a Brigitte Bardot, viado. É, deu uma confusão aí. Alguém foi demitido aí. Não, pior que eles soltaram uma nota, né? Falando que não tinha. Henrique Castelli, que Deus o tenha. É... soltaram uma nota aí dizendo que, na verdade, era só quem tinha saído no, tipo, no obituário lá do sindicato. Adoro! Que entrou no In Memoriam, por isso que essa galera não foi. Não eram atores de verdade, né? Não dava pra pedir pro ChatGPT, né, uma lista. Não tinha o CREA do bagulho. Exato. E tem aqui também uma comedinha da Netflix renovada pra segunda temporada, né? Free Bird. Eu achei bem engraçado, eu acabei vendo essa série aí que tem episódios de 20 minutos, eu me diverti. Foi Bert. Eu acho que a Amanda ia gostar dessa comédia. Olha. E sendo 6 episódios de 20 minutos, Amanda, não compromete. Ah, uma sentada. Dá pra ver na hora do almoço. Free Bert. Entendeu? Vou procurar. Free Bert é bem comédia HT, assim, né? Ah, por acho isso. Acho que por isso, né, que eu gostei. Como safado. É, acho que é por isso que eu gostei, porque é bem HTzona, né? Ai, que ódio. Mas vamos começar então aqui as nossas pautas da semana já. Ai, já. Peraí, eu botei Freeboard no coisa, vi um monte de imagem de parto. Ai, que horror. Meu Deus! Eu botei no Google. Você tem a ver com a outra, não, gente? Aff, acho que é porque o corretor botou Freeboard. Ah, tá. Amo Freeboard. Coitada! Tá, separei aqui essa série. Então, menino, vamos começar, né? Até pra Zá não poder estar aqui com a gente, ou não, né? Que já não tá mais. Então vamos falar de Paradise? Nós aqui, nós os Paradisers. Paradise. Episódio 6, né? Faltou. Jane. Crazy Jane's Origins. Né? Jogadora de Wii. Não, que agora ela tem um Switch. Meu upgrade. Tá. Ai, gente, então, não é. Esse episódio, pra mim, foi o mais fraco da temporada. Né? Foi o que não trouxe. Até porque Xavier passou o episódio inteiro desenrolando o carretel. Desenrolar fio é o novo arrumar as peças no tabuleiro, né? Olha aqui. Exato. E graças a Deus, Sinatra já se recuperou belíssima, nem parece que tomou um tiro. Não. Né? Renovado em Cristo. Nada. Mas eu quero trazer o ponto X. A gente pode falar do episódio depois, mas eu quero trazer o ponto X desse episódio que está fazendo as pessoas teorizarem por aí. Porque no começo do episódio nós vimos alguém em algum lugar no universo recebendo no WhatsApp, no TikTok, em todas as redes sociais, no e-mail, no bip, à meia-noite a assassina vai nascer, você precisa impedir. E a assassina em questão é Crazy Jane. Sim. Not Penny's Boat. Exatamente. E aí, eu confesso que no começo eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Né? Fiquei, o que tá acontecendo? E aí, depois, eu acabei tendo que me inclinar para essas teorias malucas que estão existindo de loop temporal. O que eu queria acreditar até então, que Paradise não ia se enveredar por coisas desse tipo. O que me deixa mais bolada... é que as pessoas estão assim, gente, tava ali o tempo todo, só vocês não viram. Não, o gato não tava. Desculpa. Não tava mesmo. Não tava. E assim, a galera, não, porque se você voltar esse episódio... Gente, que isso? Que ano a gente tá? Que isso? Lost? Agora que eu tenho que ficar lendo um livro, vendo um vídeo no YouTube, vendo uma conversa no Discord, pra poder ver o que, que a galera tá pegando no fundo da tela pra poder eu entender a série. Não, né? Até porque a série nunca tinha exigido isso. Ela andava linearmente, beleza. Tanto que assim, quando vocês começaram a falar dessa história, dessas teorias, eu falei, cara, as pessoas estão bebendo merda, inventando. Porque assim, criaram que o Link, né, o pai do filho da Shailene, é o menino Bin, que tava no abrigo com a Terry e o carteiro. só porque ele tem um cabelo de queer. Assim, a única coisa, o único indício é esse. É, e também falaram que o flashback da Anne, na verdade, é o flashback da filha da Anne. Bicho, não faz o menor sentido isso. Charlene pariu a si própria? Ela se autopariu. Na verdade, aquela mãe doente que tá lá é alguém da série já. Não é Charlene, mas também não é mãe dela. Que falou que em nenhum momento ela fala que aquela ali é a mãe dela. Que todo mundo só supôs isso. Claro que fala, gente. Pois é, eu não lembro que a minha memória é merda. Mas eu também. Ela inclusive fala pra moça que ela fica amiga depois, lá no negócio do Elvis. Uhum. Minha mãe, tinha uma mãe doente, não sei o quê. Ela fala várias vezes. Pois é, eu... E assim, mesmo se não fosse a mãe dela, sim. A filha de Charlene também passou por um evento de fim do mundo, igual ao que o povo do Paradise passou, sabe? Tipo, por que seria o flashback da filha de Charlene? Porque até agora a gente já tem evidências de que eles conseguem mandar mensagens através do tempo. Sim. Correto? E que eles, de vez em quando, têm uns trelelê que o nariz sangra e a cabeça fica zoada. Uhum. Isso a gente já sabe. Mas assim, viagem no tempo. A gente ainda não tem evidência. A gente tem evidência de mensagem. Uhum. Então, mas eu acho que esse plot da mensagem... Porque até então eu tava dizendo assim, viagem do público, vou continuar vendo minha série de boa. Mas esse plot da mensagem já me deixou meio desanimado, porque eu acho que eles vão seguir por esse caminho, sim. Vão. O projeto Alex, ele tá intrinsecamente ligado a isso. E o projeto também que aquela instrutora... Da assassina, que eu esqueci o nome, que quando ela fala assim, ah, isso aí era um projeto que foi descontinuado, não sei o que, não sei o que, os especialistas da internet já procuraram que era uma parada que realmente existia, que foi um projeto que realmente existiu na vida real, para que agentes da CIA, sei lá, da puta que pariu, pudessem fazer esse tipo de viagem astral, entendeu? Tipo, física quântica, essas maluquices. E aí, cara... Eu acho que vai por esse lado. A minha única questão é, faça bem feito, por favor, porque eu vou ficar muito triste se desanimar. Então. A minha questão é, precisava? Não precisava. A minha questão é, podia ser só uma série de sobrevivência normal? Pois é, se a intenção era essa desde o início, botasse essa pulga atrás da orelha lá no piloto, que aí eu tava vendo agora. Porque assim, eu me sinto até hipócrita falando, porque eu fiz uma história de viagem no tempo que também começa sem indício do nada, pá. Só que aí eu, no capítulo 5, já joguei do primeiro livro. A série me chega no fim da segunda temporada pra falar isso pra mim? É como se você chegasse agora no terceiro livro e aí do nada, gente. Exato. Porque a impressão que eu tenho é assim, que se for seguir por esse caminho que tá aparecendo, não era o plano do início. Talvez eles queriam contar uma série muito mais contida na primeira. E aí chegou agora e fala, ixi galera, vamos ter que dar uma esticada aí, né? Vamos inventar um projeto aqui de viagem no tempo? Achei um pouco. Eu achei também. De qualquer forma, é que eu me apeguei aos personagens. Tirando a cara torta. Gente, essa mulher, ela é muito atriz. Viola? Eu não consigo. E ela matando os caras tudo no soco. Socando. Eu não gosto. O que você tem contra uma mulher empoderada? Amigo, ela não é empoderada, né? Ela é uma máquina de vencer. Só isso. Que ela é. Eu amei que assim, eu tava até simpatizando com a Diva, né? Quando ela começou a investigar a Jane e tal. Só que aí chega nesse episódio, a grande psicóloga vai lá falar com ela e fala assim: eu não quero mais me envolver em nada. Eu só tenho que continuar sendo negra e morrer. Como não sei. Eu falei, você vai militar essa hora, meu anjo. Aí desisti de tudo. Aí do nada vê o filho do namorado lá e fala assim: não vou deixar ele morrer. Isso eu achei muito saído do cu. Aliás, essa série tem umas coisas assim também que saem do cu, que eu fico de cara e passo pano, porque eu gosto dos personagens. Essa foi uma. A outra foi a filha do Xavier chegar pra filha da Sinatra e falar Sinatra. Assim: olha, cuidado, hein? Tua mãe não é. Então, tô achando uma coisa muito estranha. É, se eu fosse você, abrir o seu olho. Sendo que a menina idolatra a mãe, a menina adora a mãe. Aí a avulsa da escola chega pra ela e fala, ó, tua mãe? Perigosa. Aí ela, será que minha mãe é perigosa? Aí do nada, ó, tô do teu lado, amiga. Fala aí, o que que tu quer fazer? Vamos junto. Gente, o que que aconteceu? Aí eu amei o seguinte, ela chega pra mãe e fala assim, tu é Sinatra? Aí a mãe, que isso, minha filha? Já conversamos sobre isso. Sinatra, o nome do serviço secreto, isso aqui. Ela... Aí ela fala, não, porque aquela mensagem, seu nome no céu. Aí eu lembro que tinha uma mensagem no céu na temporada passada, mas falava em Sinatra? Falava. Não, falava, eles estão mentindo. É, eu lembro disso, eles estão mentindo, não. Porque se falasse em Sinatra não faria nem sentido, porque eu podia dizer Samanta, né? Eles estavam mentindo, eles estão mentindo. É. Eu acho que fala assim. Deixa eu ver, peraí, vou procurar. Mas enfim, vamos lá. Tirando isso, o que mais me pegou nesse plot foi a mãe, ela ser fã da mãe. Porque se eu fosse fã da minha mãe falasse assim, cara, eu tô vendo, fica tranquila, eu tô resolvendo isso, a gente vai achar as pessoas, vai dar tudo certo, eu ia acreditar. Uhum. Ia cagar pra vulsa. Até porque, assim, a Sinatrinha, ela é uma menina mimadinha vivendo uma vida... Sim! Uma coisa é, sei lá, mini... Uma vida perfeita! É, o mini Ciclope tá envolvido agora na Revolução, né? A grande FARC dele. Ok, o pai morreu, a Rendalzinha também, o pai tá sumido e tal. Mas a Sinatrinha inventar de entrar pros Young Avengers pra mim, cara, não faz... Fora que a Sinatrinha tem 3 anos, cara, não faz sentido nenhum. Eu amo. Não, e eu fiquei já bolada com essas teorias todas, eu fiquei pensando assim, será que Sinatrinha, na verdade, é a assassina criança? Ah, pode ser, né? Que com a viagem no tempo agora. Agora, né? Agora tudo pode ser. Ah, né? Mas se bem que a gente viu a mãe de Crazy Jane, né? Ah, sim. Será que era a mãe dela? Ou era a Shailene? Se bem que a gente viu a mãe de Crazy Jane, né? Agora fiquei preocupada. Nossa, e assim, eu tinha muita curiosidade sobre a motivação passada de Jamie como um todo. E aí eu achei que tudo dela foi tão... Tipo, fizemos um recorte de tudo que a gente já usou de espiã aqui. Viúva Negra, Alexandre de Nove, meditação pra aprender a controlar o sentimento pra dar porrada em homem. E aí, assim, eu não descobri o que ela quer, porque eu só descobri que ela fala pra Sinatra assim, ah, eu falei que você não servia pra mim, morta, porque... Ela quer carinho e amor. Ah, que é assim. Ela quer uma mãe assim, pra chamar de dela. Você é uma assassina, eu sou um assassino, sou uma máquina, sem você eu não sirvo pra nada. E eu fiquei na dúvida se ela tá só enganando a Sinatra, se ela realmente acredita nisso, porque o episódio não me entregou mais nada sobre ela a partir disso. Só mostrou ela prendendo a mãe na sauna, né, quando era pequena, com o Namor. E matando não, tirando o pinto do rival da amiga, né? Menino! E a carinha dela, Junior, tem um presente pra senhora, especialmente pra senhora. Muito bom. É porque ela transmitiu pra chefe dela essa coisa da figura materna primeiro, né? Sim. E agora tá na Sinatrinha, na Sinatrona. Verdade. Então, só pra esclarecer aqui, a frase que aparece inicial é eles estão mentindo pra vocês, e aí no episódio seguinte, a projeção do céu muda pra quem é Sinatra. Segundo o glorioso ChatGPT. Entendi. Por isso que ela pergunta. Qual era o objetivo de botar essa mensagem? Quem é Sinatra? Para as pessoas se questionarem, né? Mas será que ninguém lembra do Frank Sinatra? Isso é muito, tipo, Sinatra, exato. Gente. Então ia lá escrever. Ah, foi um grande artista da nossa. Porque para as pessoas se questionarem, é bem melhor botar Samantha do mal. Samantha Mega Evil. É, concordo. Quem é Sinatra? Foda-se. Que esse Natra, um abraço. Gente, eu que acompanho de fora pela reação de vocês. Tem viagem no tempo mesmo? Agora parecendo que tem. Tem mensagem. Parece. Vamos que falar sim. Da mensagem? Vamos. Até o Zanon, como espectador outside, pode nos dizer. O episódio começa assim, Zanon. Tem um moço no passado, 97, né? Eles botam. 97. Começo da TI. Isso, tá trabalhando ali no seu Windows 0.5. E aí. Ele recebe uma mensagem assim, um assassino vai nascer tal dia, tal hora no hospital, e para ela ser impedida na hora certa, você tem que passar uma mensagem. E aí ele ignora essa mensagem, daqui a pouco ele começa a receber em todo lugar, no pager, no micro-ondas, na rua, na chuva, na fazenda, e aí esse homem começa a ser, né, brainwashed por essas mensagens, e aí no dia que a Jane nasce, que é a nossa grande jogadora de Wii / Switch, ele vai atrás da mãe dela no hospital, ela tá saindo com o bebezinho na mão, e ele fala assim, essa garota nasceu tal hora. A mãe fala, opa, acho que sim. Aí ele, então ela é assassina, tem que passar mensagem, pô! E aí uns monte de segurança vão, tira ele, e a mãe fica com essa pulga na orelha, porque a filha é realmente uma grande assassininha, né? Sim. E aí a mensagem vem assinada como Alex, e uma letra a mais, que eu não lembro qual é a letra. Eu também não sei, talvez. Enfim, é Alex Newell. E aí a gente fica nessa, pô, então o projeto Alex é, de alguma forma, vamos interferir no passado pra gente garantir sei lá o que no futuro. Só que eu pensei assim, que mensagem boa também, né? Acho tão, tão boa quanto quem é Sinatra. Não, o pior de tudo pra mim foi que a mensagem dizia assim, você tem que, pra impedir ela, você tem que entregar essa mensagem. Uhum. Só que parece que porque ele entregou essa mensagem dizendo que ela era uma assassina, a mãe tratou ela desde sempre como uma assassina. Desde criança, falando, você... Mas a mensagem era só isso? É, então, mas aí parece que ela virou assassina por causa da mensagem, e a mensagem não impediu porra nenhuma. Então, mas eles não mostram a mensagem pra gente. Não, não, gente, eu digo assim, do cara falar assim, ela é uma assassina. Então, mas eu acho que ele tinha que falar outra coisa que ele não falou, a série não mostrou. Só que, ao mesmo tempo, você fica assim... É... Vocês confiaram só nessa pessoa, nesse avulso que ia, sabe? Por que ele não disse? Mata a assassina. Beijos. Por que ele não foi lá e matou a criança? Ele era crível. Ah, não. Na verdade, eu acho que ele não matou a criança porque ela vai ser necessária em algum momento pela mensagem, né? Tipo assim, ela pode ser impedida num momento, sei lá o quê. Ela tem que matar tantas pessoas pra chegar num ponto em que ela vai ter que ser impedida. Pois é. Às vezes ela é importante pra humanidade. A gente não sabe. Às vezes ela tem que matar a própria Sinatra. E aí poderia ser só ela, de repente. Pois é, mas aí a mensagem tá garantindo o quê, exatamente? Se esse homem não serviu pra nada, é? Aparentemente, é. Só cementou o destino dela. Eu acho que só garantiu ela ser realmente uma assassina. Porque a mãe começou a tratar ela mal. A mãe virou a chave na cabeça dela, dessa filha que ela já não queria. Né? Uhum. Ela fala que ela foi uma gravidez indesejada. Então, eu acho que a mensagem serviu pra virar essa chave dela ser realmente criada. Entendi. Mas aí vocês acham que a mensagem, ela foi pensada por um ser humano que falou, vamos mandar aqui pra esse homem avulso, ou ela é tipo assim, um supercomputador de IA, que pensa sozinho, o que que ele tem que enviar pra garantir que o mundo vai chegar na probabilidade certa pra dar certo? Parte da minha teoria pessoal diz que é alguém de dentro do Paradise que tá enviando essa mensagem. Mas por que pra esse cara? Exato. Isso aí, pra mim, é tipo... É porque pra fazer sentido... Sumiu pra todo mundo ou só pra mim? Sumiu pra todo mundo. Esse cara e tinha que ir a mensagem... Amigo, você trocou de linha temporal, aí ninguém te ouviu. Opa. Pra e ser agora? Esse cara, fala aí, tá tudo certo. Agora você tá... É, não, que eu acho que pra fazer... Tá ouvindo agora? Sim. Uhum. Pra fazer sentido fácil, vai ter que ser isso de, tipo, ah, é um algoritmo que pensou qual é o cara, qual é a mensagem, pra acontecer as coisas do jeito que tem que acontecer. Tipo o negócio do Doutor Estranho, eu vi não sei quantas possibilidades, mas só uma vai dar certo. Eu acho tosco, mas eu acho que é o jeito mais fácil desse plot aí não ter furo. É. Eu também acho ridículo, na verdade. Porque se for tipo, ah, o mini Ciclope pensou, vou mandar uma mensagem aqui pra parar a Jane. E aí ele falou, bota aí pra qualquer pessoa, vamos ficar atazanando. Não, aí eu acho que vai ser escroto, mas acho difícil esse plot ser amarradinho. Acho que vai ter furo. Não vai ser, não tem perigo de ser. Eu amo, não tem perigo. Eu acho, isso aí eu acho. Vai ter furo. E aí aceita quem quer, quem não quer. Caixinha dela preta, porque não... Oh, deixa eu te perguntar, essa mulher que veio avisando aí que ela é assassina, né? Vai avisando. Por acaso, Léo, acho que pode ser que entenda, ela não é uma parente distante de Beth de Riverdale com gene assassino? Amigo, pode ser, porque bem, ela fala que ela foi built like this, né? I woke up like this. I woke up like this, killer, né? Exatamente. Ai, que ódio. E aí eu queria perguntar pra vocês um outro aspecto desse episódio que me deixou bastante confuso. Descobrimos no episódio do Carteiro, né, que Carteiro era um grande filho da puta pelo seu amor por Terry. Ele ia fazer Xavier se fuder. Lógico. A partir do momento que ele fala pra Xavier, Terry tá presa com aquele povo ali, mostra o povo pra Xavier, a gente sabe que ela não tá presa com o povo ali porra nenhuma, né? E aí eu pensei, bom, as opções são, Terry não está lá at all, ele só vai pôr Xavier em contato com essas pessoas pra ele ir fumar com os índiozinhos e se fuder. Ou, sei lá, Terry tá... Enfim, eu não pensei que Terry estaria no meio deles de boa, como parte do grupo, né? Como eles revelam no fim, quando a bomba explode. Sim. Porque eu achei idiota do cara, porque assim, beleza, ele achou que ele ia matar o Xavier na explosão da bomba. ali na hora que ele falar, sinto muito, porque assim, se ele achou, ele é bem burro, porque ele avisar, sinto muito, Xavier. Xavier deu dois passos e escapou da explosão. Ele não pensou que naquele tempo que eles ficaram vendo os homens de binóculo, Xavier podia ver Terry lá, de boa, sabe, livre, leve, solta? Eu fiquei muito perdido, porque assim, por mais que ele não seja um grande vilão, não sei o que, só um cara apaixonado, chega, ele tinha alguma linha de pensamento que não fosse não, só vou jogar Xavier nos braços da mulher que eu amo. Não, eu só acho que ele achou que ele ia conseguir matar Xavier sem Xavier achar Terry. Sim, com a bomba. Ele pensou nisso. Exato, ele achou que ele queria conseguir fazer. Mas, porque a gente não viu, mas com certeza a Terry vai contar pra Xavier como é que ela descobriu que ia ter esse trem, né? Que ele nunca deixou contar o que era, né? Ele matou o cara lá, o Incel. Então eu acho que a Terry vai descobrir que ele era um maluco foda, né? E por isso ela deixou ele. Difícil. Exato. Às vezes até foi o Bean, né? Que... É, grande Bean. Então, o Bean viu, mas se Carter fez algo com o Bean antes... Ah, é, Bean deve ter contado pra ela. É, o Bean viu ele atirando no grande... Esqueci o nome, querido, Sanjay. Que... Mas Bean não, pode, Bean não pode acontecer nada com o Bean, porque Bean é o menino... É o Link. É o Link. Que Bean é o pai de Shailene, né? É o pai do exato. Filho de Shailene. É, ou da Shaileninha, que é o flashback. Exato, que a Shailene é a própria mãe. Exato. No final das contas, Bean é pai dele mesmo. E é isso aí. É... Meu Deus. Vamos com essa... Agora sim, né, sem querer alimentar os trolls. Esse negócio da viagem no tempo pode ser a chance da gente ver Shailene nessa série de novo e a morte não ter sido em vão. Sim. Vamos ter. Porque se a filha vem do futuro com a cara de Shailene e fala: oi, Xavier, tudo bom? Aí eu vou ficar bem bugado. Sim. Aí vamos amar. Eu vou amar muito. É, aí, amar eu não sei, porque eu tô bem bolado, mas sei lá se fizer sentido. Ai, meu, imagina! A própria mãe parindo sua própria filha! Nunca feito isso na história da TV, pô. É, Wagner morre. Olha, isso é muito foda, verdade! É, falando ainda desse plot da passação de fio eterno do Xavier, eu achei muito estranho, ele pegar o detonador e dar na mão de um cara que desde o minuto zero ele desconfia do cara. Exatamente! Isso foi muito esquisito. Ele fala pra mim assim: eu sei que tem alguma coisa que você não tá me contando. Ele: o que eu não estou te contando é que eu vou fazer tudo pra você encontrar Terry. Que ódio. E outra, Terry aparecer correndo do nada como se ela estivesse ali fora fazendo isso, tomando tu um tava café. Ali varrendo no chão. Exato. Ah, fazendo uma fofoca aqui sentada na portinha. E aí do nada eu vi uma explosão, menino, saí correndo. Isso também foi muito assim, pra gente ter o choque velho. Não é nem choque velho, né? A gente ter o impacto do encontro dos dois, que aí tá aí ensaiando durante a temporada inteira. Mas assim, dito isso... Nos males o menor, né? É, a gente releva essas coisas. Mas eu não acho que vai ser pira foda tipo Lost. Não acho que vai ser. Espero que não. É, eu acho que vai ser bem mais simples do que a galera tá viajando aí de ser. Ah, mas o Henrique lembrou de uma coisa que eu não tinha me atentado. No começo, quando Sinatra tá conversando com a galera aqui na Terra ainda, antes da tragédia, ela vai falando com vários cientistas e tal. E aí tem um cara que fala pra ela assim: ah, você acha que seu dinheiro pode comprar tudo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas se tem uma coisa que você não pode comprar, é tempo. Tempo. Verdade. E aí eu fiquei bolado. É isso. E ela pode. Falou mesmo. Ela pode, né? Ela pode. Ela pode. Outra coisa que eu quero muito saber é o que, que ela falou pros diretores. Pros diretores, que ela falou: vou fazer uma proposta que tem que ser unânime. E aí a gente não sabe o que, que ela propôs, sei que deu certo. Que ela mandou. Eu não sei nem se eles sabem, né? Pois é. Então ela falou: vou fazer uma proposta que tem que ser unânime. Eles falam: aceito. É isso. Vai lá, gata, dá teu nome. Tirando a nossa querida psicóloga, que não deita pra... Agora que a senhora é a presidenta de novo. Viado, essa psicóloga é tão incompetente que ela começou a ouvir... ela é uma idiota, cara. Ela começou a ouvir fita antiga das sessões que ela fazia com Sinatra, que Sinatra ficava balbuciando: Alex vai salvar não sei o que. Ela: que foi, querida? E aí ela agora tá estranhando porque ela sabe do nome Alex. Na época que ela tava tratando Sinatra, ela não questionou? Pois é, não. Ela é caraca, muito... bicho, que bicho inútil. Ela muito... é uma idiota. Só serve pra transar no chuveiro? Ela é a pior personagem da série. Ela é a pior personagem da série. Não, tá entre ela e o filho do... Tá. Porque o menino chato também, né? Ah, Ciclopinho ninguém merece também. Não. Chamando Viola Davis de Side Piece, né? E ela putona. Viola Davis toma. Side Piece? Eu não sou não, mas vou te salvar. É isso aí. É isso. Cala a boca, menino. Você entra nesse negócio aí, esse grande plano que é tirar o oxigênio de pra abrir todas as portas. Pra abrir todas as portas. Ou seja, quem saiu, saiu. Quem não saiu, tem... Mas já sabemos que o fim da temporada vai ser isso, né? Vai. Assim como o final da primeira foi o Xavier saindo, essa vai ser... Todo mundo saindo. Todo mundo saindo. Querem out. E o plot que mandou Jenny negociar com os homens? Ah, sim. Ó, vou mandar você lá sozinha e tal. Achei que Jenny ia matar geral. Jenny chega e fala assim... E aí, bonitão? Pro Bin, né? Grande Bin Link. Uhum. Quer mandar uns 2 anos sem arma lá? Ele, eu quero 5 com arma. Ah, não, então 5 sem arma. Ah, então eu quero 10 com arma. Então 1 sem arma. Aí ele, então tá bom. E uma torta de maçã. Exato. E torta de maçã vocês têm? Ela, o que foi? Ah, se gosto muito. A Erika tinha falado bacon. Sim, com certeza. Ah, eu amei esse pedido do McDonald's pra entrar no Paradise. Olha... Mas tá divertido, tô gostando. Não de teorizar, eu odeio teorizar. Não gosto de ficar fazendo essas coisas com a minha cabeça. Então, antes de saber que tinha que teorizar, eu tava gostando mais. Agora eu tô meio preguiça. Agora é aquilo, tudo pode acontecer, né? É, assim, mas é se exato. For pra entrar a farofa, Charlene bebê virando Charlene adulta, tô aceitando. Pô, vamos lá. Vamos cair dentro. Ah, passou tudo por um Charlene. Ah, tá, gente, porque Charlene teve que vir no Brasil divulgar essa merda, comer coxinha. E aí, já linda! Foi? Linda! Verdade. Poxa, eu queria a muito. Charlene foi uma querida. Eu fico aqui divulgando Paradise toda semana, ninguém me dá uma coxinha. Eu queria muito comer coxinha com a Charlene. Poxa, torrando minha chana. Ai, eu não tenho chana pra torrar. Ainda? Olha aí, vem aí. Será? Vamos fazer um projeto Alex. Eu não tenho talento pra isso, não. Ai, tem que ter talento, né? É, eu não tenho talento nenhum. Eu sou fraco. Mas eu achei um episódio bem... Estamos segurando aqui pra chegar no ponto que a gente quer. Realmente, não, pra mim, não avançou muita coisa. Fora o Xavier chegar lá na mulher. Que ele sim. Poderia só ter chegado, né? Já que ela tava tão perto. Sim. Mas a migreira tinha que passar 8 km de cabo, né? Sim, exato. Pra uma bomba. Pra uma bomba que não ia fazer nada, praticamente, né? Exato, era só cabia um estado inteiro, né? Uhum. Ai, ai. Cabia um estado inteiro, maldito. Não, e tipo assim, em teoria o Xavier tem que ser interrogado pelas pessoas e tal, mesmo até habitando lá no meio, porque afinal ele explodiu uma bomba. Ou vai ser assim, ó, vai dizer, não, meu marido, né, tem imunidade, e eles vão dizer, ah, então tá bom, se vira aí. Imunidade diplomática. É isso. Pois é, não vai ser assim. Ele vai dizer, ah, o carteiro me enganou, eles falam, ah, é uma puta mesmo. Porra, por que, que a gente não matou sim. Esse filho da puta, né? Largou né? Pra lá. Que ódio. Eu amo. E eu amo que a Charleninha tá lá com as lésbicas, né? Do andar de cima. Ah, e depois vira sapatão, ah, sim. Não sabe por quê. Pois é. Fica largando a menina com esse povo LGBT. Povo animado. Nem conhece, né? Mas Xavier confiou porque é a grande Terry só confiava em quem sabia ler as histórias e fazia histórias. As vozes, né? Olha aí. Né? E fazia as vozes dos personagens. Mas eram as melhores pessoas desse bunker também. Então, tá bom. Deixa a criança. É, tirando o incel e o carteiro tosco, acho que todo mundo tava de boa. É, até porque tipo o assim, carteiro e a jardineira, a gente tá aí. Eles dão entender eles que ficaram faz... com Deus, né? Sim. Uhum. Eles dão a entender que faz pouco tempo que as lésbicas saíram do bunker da Terry, né? É, acho que foi 6 meses. 6 meses? Eu achei que era menos. Não, acho que foi 6 meses. Que por que assim, esse povo era vizinho e não ia se visitar, gente? Não, porque era longe, né? A feira dos prazeres, lá onde eles foram. Mas nem falavam, Terry, dá um pulinho aqui, amiga. Não, porque eles queriam manter a Terry, né? O carteiro queria manter a Terry under scope. Under pressure, né? Tanto que a Terry fica lá fazendo combustível de mentira... E aí ele fica assim, não precisa não, menina. Que loucura. Não, mas aí a Terry foi em paz ficar com esse povo dessa milícia aí, né? É porque a Bean deve ter contado que o carteiro matou o homem. Então, tudo bem, mas deixa eu concluir. Terry foi lá, tá de boa, tá livre, tá free. Tá. E nunca pensou em visitar as amigas? Não. Não. Ela só pensa em pegar a porra do trem. Do trem pro Colorado. Isso, obcecada de ter esse trem. Mas só o trem isso. Já partiu. Não partiu, tá lá. Tá lá. Ela tá esperando. Tá lá o trem ainda. É isso. Tava esperando. O carteiro tava tão nervoso se esse trem ainda tá lento desse jeito. Ah, não sei. Acho que ele não tinha essa data também. Eu achei que o trem ia partir, tipo, semana que vem. Pois é. Não, é porque ia sair, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu. Pois é, ainda vamos saber. Terry ainda não contou pra gente o que aconteceu. Porra, eles perderam a chance do Xavier chegar e o trem tá saindo na hora. Porra, né? Aí ia ser uma cena de ação foda. Uhum, ele ter que subir no trem com os cabos tudo dele. Porra. Isso é possível. Explodiu o trem pra poder pegar Terry. Ele passa no cabo. A não ser que o menino lá, o namorado de Shailene, tenha falado pra eles. Fala, gente, segura esse trem aí. Se der bom aqui, vocês vêm. Pode ser também. A gente vai saber. Eu acho que a gente vai ficar sem saber. Terry vai contar pra gente semana que vem, tenho certeza. Mas aquele povo de Terry, então, é a mesma galera de Link, Barbie. Sim, aparentemente todo mundo que tá em fora do bunker é da galera de Link, né? Menos o carteiro. Todo mundo que apareceu até agora. É meio que a galera que tá atrás do Paradise. A galera que sabe que existe. É, e o pessoal que sempre teorizou de que existia um bunker no Colorado. Uhum, sim. Né? Que via aí nos Reddits da vida. A gente vai dar tudo certo. Shailene vai voltar belíssima. Aquela já querendo. Desejo. Agora, eu acho que assim, certo, se o objetivo do Link é matar o Projeto Alex, né? Que eles falam nos primeiros. Temos que matar Alex. E Alex tá mandando mensagem pro passado. É realmente bem possível que Link seja viajante do tempo. É, isso aí, cara. Essa história aí da viagem. A mensagem. Ok, eu já vi isso em outras séries, inclusive. Agora, a viagem em si. Esse é um negócio assim muito difícil de me comprar, de eu me convencer que isso vai ficar bom. Mas vamos lá. Vamos dar esse voto aí de confiança. Vamos fingir, né, amigos? É, inclusive agora, aquele artigo que o Sassi mandou que eu acabei não lendo na hora diz que estamos em um looping temporal, né? Oh, meu Deus. Aí é piroca voa. Aí vou até abrir ele aqui pra gente dar uma teorizada. Loop temporal. Eu aceito série de loop temporal. Desde que? Me fala desde o início, logo. Ah, eu não aceito, não, Amanda. Ah, eu aceito. Sou tipo boneca russa? Eu não aceito, não. Eu gosto. Eu acho maneiro. Tem que ter uma mensagem. Pode fazer dia da marmota toda vez. Uhum. Aí, né? Vamos fazer alguma coisa diferente. Que é o que acontece na maioria das vezes, né? É. Não tem. Tem muito como fugir também, né? Mas tem coisa, por exemplo, aquele filme de terror que a gente viu, o último, que saiu com o Dia da Marmota, foi bem legal. O primeiro, né? O segundo, questionado. Mas tem como fazer coisas legais com loop temporal. Agora, me fala desde o início que é loop temporal, caralho. Eu vou te dizer se eu quero ver ou não. Eu acho que não é loop temporal. Deixar essa aí no ar. Sede no ar. Olha aí. Então você tá votando contra o loop temporal e Leonardo tá votando a favor do loop temporal. Não, eu não tô votando a favor, não. Eu tô tentando entender esse artigo aqui, ó. Porque o artigo foi, recapiou tudo, aí vê assim, quem é Alex? Quem é Alex? Aí fala que a Amy ouve o Link e o amigo dele falando que eles têm que entrar no bunker, temos que entrar e temos que matar Alex. Aí eles vão antes de Amy entender o que tá rolando. Aí depois fala do episódio 3 que a gente conhece Henry Miller, que tem a mulher que se chama Alex, né? Que ela tem Huntington's Disease, ele dá uma injeção letal nela e tal, e fala, vou te encontrar, vamos nos encontrar já já. E é por isso que eu achei que o projeto Alex era pra deixar essa mulher viva, né? Uhum. Aí vem o assistente de Henry, que é Link, e aí mostra o Sinatra conversando com Carmen, né, Housekeeper, falando, como é que tá Alex? Eu falo assim, Alex tá legal, tá de boa. Sinatra. Aí, eu acho que o projeto Alex, nesse caso específico do cara que criou e da mulher dele, quando ele fala assim, já vou te encontrar, tem a ver com o projeto ou tem a ver na vida após a morte? Vou te então, encontrar. A teoria que eu e o Henrique criamos, tá? Já que agora é pra teorizar, é a seguinte. Quando ele fala, vou te encontrar, a gente já pirou e falou assim, transferência de consciência pra algum lugar. Sim, sim. Muito Black Mirror. Eu pensei isso também. Ia jogar o cérebro dessa mulher em algum canto, depois ia botar o dele, e aí eles se encontrariam. E aí, tipo assim, enquanto a Terra se fode toda, esse povo tá, tipo, no upload, né? Sim. Meu Deus. Que comparação terrível. Sim. Não, amiga, eu acho horrível, mas assim, pro que a série tá se encaminhando agora, é o que a gente tem que considerar. Eu acho que... Eu também pensei nisso, tipo, é consciência. O que pra mim ainda é melhor do que Viagem no Tempo. Uhum. Ainda é melhor. Por mais merda que seja... Eu acho bem The 100, assim, mas já que querem... Pois eu preferia que não tivesse nenhum dos dois. Eu também. Preferia que fosse Survivor. Eu só queria que fosse uma série só sobre o final do mundo, e é isso. Eu também. Aliás, eu paguei por isso. Tô recebendo outras coisas. Mas eu só dando queria que fosse isso. Mas... uma série sobre o final do mundo. E pois nada mais. Aí quando eu falo pra Erika que essa série tem um grande potencial de virar um lixo, ela quer brigar comigo... Porque, mas ela tá boa até agora, gato, mas ela tá encaminhando, tá tipo assim, ó, vou dar merda, hein? Então, ela tá perigando. Mas o que eu falei no episódio passado? Ela tá boa porque ela tá prometendo coisas que ainda não vieram. Quando via, a gente disse, é bom ou não. Tá perigando. Ó, e o artigo fala aqui do... tem um monólogo de Sinatra com um bebê, Baby Calvin, né, que foi o bebê que a mulher teve no bunker, a primeira grávida do Paradise. Uhum. E aí ela fala pro bebê assim: posso te contar um segredo, queridinho? Ninguém daqui sabe, mas um dia você vai ver o céu de verdade, você vai sentir o calor do sol na sua pele, você vai saber como são as fases da lua, vai ver as constelações, né? Tem um plano pra você, pra todos nós, um dia você vai ver estrelas de verdade. Uhum. Aí o artigo fala assim: ela tá pensando em viagem no tempo, ou ela tá pensando em uma maneira realmente de ver a Terra, né, recuperada, restaurada depois de tudo. Que foi o que eu achei que seria. Pra mim só faria que sentido. Ela tava guardando energia pra poder fazer alguma parada lá na superfície. Na verdade, quem tá estragando a série são as pessoas que estão teorizando, gente. Pra mim era muito claro que ela tava falando sobre o plano dela de salvar a humanidade. Uhum. E ele tem uma esperança, entendeu? É isso, que é um plano que ela não pode contar pra ninguém, então por isso que ela falou que ninguém sabe, mas aí começam, aí, esse é o problema da ficção científica, abre muito isso. Agora tem outra coisa que me deixou bolado também, que foi a história das visões de Xavier, quando o Xavier começa a ver Link, né, e aí ele fala pra Shailene assim: eu tenho tido uns sonhos que eu não sei bem se são sonhos ou se são memórias de algo que ainda não aconteceu, saudades do que ainda não vivemos. Que inferno. Sim. E aí, como o sócio de Link, né, do cientista, fala que o futuro do mundo vai depender de Link, também fico... então... é isso aí, galera. Como está Paradise? Confusa, no momento. Exato. Com muita chance de dar merda, como diz a Amanda. Exatamente. Então... o potencial de merda tá lá em cima. O que esse episódio fez por mim, que eu fiquei muito triste, é que assim... até ele chegar, eu tava só rindo das pessoas e dizendo assim: nossa, vocês estão esperando uma série que nunca entregou isso e nem vai, e eu vou continuar curtindo o que ela tem pra entregar, que não é isso. Mas aí ver essa maldita dessa mensagem, fudeu tudo. Fudeu tudo. Fudeu o rolê. Abriu muitas portas. Abriram muitas portas. É isso. Muitas. Se vão saber fechar depois, que é o problema, né? É. Não sei, João. E vão ser 8 mesmo ou vão ser 10? São 8. Graças a Deus, né? Então vamos para o penúltimo episódio. Podia ser duplo, né? Semana que vem. Podia. Mas já acaba com ele tudo. Saindo. Não vai ser, não. Ciclopinho salvando a galera. Ciclopinho, Viola Davis e arquiteto, né? Arquiteto, grande arquiteto. Adoro que a galera que tava em depressão na cadeia, falando que se foda tudo, e agora. Aí chega Ciclopinho, esse grande conspirador. Uhum. E orador, e convence os dois a esse plano maluco. Oh, e quem é aquele moço, aquele babá que tá na casa de Rendelzinha sendo humilhado por ela, pelo irmão? É outro dos funcionários de Xavier. Foi da galera que se rebelou. E do nada a Rendelzinha dá um esbrega nele. Ah, mas ela acha que ela é a bucetuda, né? Mas acha muito. E o cara fazendo pizza no café da manhã, eu jamais maltrataria uma pessoa que faz pizza no café da manhã. Eu também não. Jamais. E vocês acham que Randallzinha, agora que recrutou Sinatrinha, vai fazer alguma coisa de útil? Não. Eu acho que ela vai ter uma participação aí nos lucros dessa falta de oxigênio aí, saída, né, com o Ciclopinho. Uma participação nos lucros. Mas, acha que vai ser um grande mousse? Não. Vai ser uma peça essencial? Não. Não vai ser, né, gente? Não, não vai ser. Não tem carisma pra isso. Não, aí até é, viola torta tem. E eu até gostava da Angie na primeira temporada, achava ela fofa, não sei agora. Ah, ela era chata também. Agora sempre também. Que tem adolescente em séries, elas são insuportáveis. Ainda mais adolescente revolucionário. Não serve pra nada, gente. Não serve pra nada. Sim. Mas é isso, né, meus amigos? Que venha o próximo, então. Amanhã teremos aí o episódio 7 pra descobrir o que vai acontecer. Ou não, né? Já amanhã? Ah, é segunda, né? É, no caso, quando as pessoas tiverem ouvido, né? Pra gente ainda falta. É porque você tá viajando no tempo já. Exato. Jovens, vocês querem realmente falar sobre o final de The Traitors depois de 45 anos? É. Vou falar rapidinho. É, só um wrap-up, né? A gente só fala que a Mara é burra e não tá falando. Imprevisível, né? Porque Lu Patinadora tentou avisar a Mara, ela ignorou porque ela tava com tesão no homem. Mas também Lu Patinadora entrou no jogo faltando 2 episódios pra acabar. Então, exatamente. Mas já estão falando que, na verdade, Lu Patinadora só fez isso com o sopro da produção, porque tava muito óbvio. Ah, a pronto, a psicóloga. Exato. Ah, a psicóloga Boninha entrou. A nossa Boninha soprou lá pra Lu Patinadora. E inclusive, eu vi gente falando que aquelas gravações de Maura fazendo, sei lá. Era montagem, né? Nossa, aquela coisa que pudesse ser Rob. Exatamente, que era tudo montagem, já que pós-produção, pra poder fingir que isso realmente rolou. E ela dá alguma emoção pra gente achar que ela pudesse desconfiar dele. Exatamente, porque realmente, assim, gente, passou da metade da temporada, a gente já sabia o que ia acontecer. Tava bem óbvio. Uma porque o cara foi bom e outra porque as pessoas foram muito burras. Exato. Sim. Eu seria burra, sim. Porque eu, pra esse tipo de jogo, seria... Eu pra esse tipo de homem, na verdade. É, eu desse tipo de homem, ele ia falar pra mim, ah, você pode dar uma mamada, qualquer coisa. Eu ia falar, tá bom, então, eu tô com você, então fica, você não é traidor. É que eu tô vendo muita gente dizer, ah, o Rob é o melhor traidor de todos os tempos, Alan Cumming querendo chupar ele e tal. Eu acho assim... Esqueceram teve... o Siri Fields, né? É, então, a gente teve bons traidores nessa temporada, mas a gente teve péssimos fiéis. Então é fácil, quando é assim, os traidores se destacarem. E eu apostei em um, sabe? Tipo, Mark Ballas, achei que ele uma hora ele ia... Caralho, agora caiu a ficha nele, agora ele vai... Não. Aquela outra é chinesinha também, achei que era... Também achei. Não. Não, também me decepcionou. Aí eu falei, ah, gente, quer saber? Vocês são tudo... Eu acho que a Kristen é boa. Era a Kristen, né? Kristen, exatamente. Sei lá, foi mal aproveitada, mas ela foi meio burra também por um tempo ali, então... Pois é. Eu acho que o Eric é muito insuportável, não fez nada. Ah, é um chatão. Nossa. Eu acho que na hora que chegou pra fazer o clipe da música dele, né, amigo? É isso. Eu acho que na hora que chegou no final e só sobrou o Eric e a Lu Patinadora e Mauro, eu falei, tem que ganhar o Rob, porque esse povo não fez nada o tempo inteiro. É, e assim, o Rob foi esperto também de escolher o Eric, porque ele sabia que era uma pessoa muito fácil de descartar no final e não ia se virar contra ele. Sim. Ele foi muito. O que ele foi cirúrgico foi em escolher. O mais burro e sonso e fiel que ele podia pra ficar do lado dele. Tipo, um cachorrinho fiel. E aí... Eu achei que ele ia escolher Maura, né? Ou isso, ia dar no mesmo. Acho que eles dois ia dar no mesmo. Mas ele foi mais esperto. Eu achei que essa decisão dele foi a mais esperta. Mais do que tirar as housewives, mais que isso. Essa foi onde ele matou. Que Candice lá no final, no reunion, eu tava se achando a grande traitor da temporada, né? Ai, nossa. Que micão, hein? Que mulher chata do caralho. Exatamente. Bichinha. Uma chatinha. Mas eu tava gostando dela como traidora. Mas, enfim. Depois só ficou uma chatona mesmo. Então, gente, e a cara da Maura congelada, quando o Rob falou que era traidor, esperando ele dizer que era brincadeira. Ai, gente. Aquilo foi muito bom. Ai, ai. Eu quero esse meme. Esse meme não, essa figurinha. Eu é a Jordana do The Traitors, né? Jordana do The Traitors. Adoro a Jordana do The Traitors. Quando a Jordana fez aquela pose maravilhosa, eu falei, gente, Jordana fazendo a Maura do The Traitors. Foi bem isso mesmo. E vem aí agora, né, os pipoca, né? Os pipoca. Que ódio. Pipoca do Traitors. Eu não vou ver esses dos pipoca, não. Também não vou ver. Vão ver sim. Não vou. Vão ver sim. Vai estar na pauta. Ô, Sassi, agora é outro final que as pessoas estão cobrando da gente pra gente falar rapidinho, né? Rivalidade Ardente. Porra, nem lembro mais, gente. Não, nem lembro mais. Eu já vivi tantas vidas desde dezembro. Não é? O que eu acho que eu posso dizer de bem marcante da série pra mim é assim, a gente no começo tava curtindo a rolice, a putaria, né? Uhum. E foi isso. Eu acho que o episódio 3, por mais que muita gente critique, ele tem uma virada bem legal, porque tem um casal fofo, que a gente se importa, né, que é o Kip e o Scott. Eu acho queridíssimo. Eu acho fofos. E eu acho que do 4 em diante a série realmente anda, tanto na putaria quanto na história, que eu acho que as pessoas falam muito isso sobre o livro, que ele começa muito na fodelança, no negócio só do físico, e vai construindo, né, um envolvimento real entre eles, e eu acho que a série foi bastante bem sucedida em fazer isso. A gente começou só pelo, né, pra homenagear a série. É tão bonitinho, aí... nosso russo comendo macarrão já com os sogros. Gente, eu amo esse episódio do Cottage, eles lá pegando sol, o William chupando o Shane enquanto ele fala no telefone com um amigo, acho bastante, né, enfim, acrescenta também. O episódio da Boyd também, eu acho incrível, tocando o The Tinge Sir. E agora na academia só toca isso, aí eu fico esperando, será que vai aparecer meu russo aqui? Né? Pois é, né? Já apareceu, né, amiga? Eita! Olha, cala a boca, garoto! Gente! Não dá pra se contar as coisas pro Eduardo Sá. Não estamos sabendo, hein, gente, você tá? Eu não, The Traitors, tá vendo? É. É isso. Ai, gente. Ai, que ótimo. Nós, mulheres solteiras, a gente tem uma... Exato. A gente fica esperando nas academias. Sim. Um momento. Mas é verdade, amiga. Eu instalei o iFood amarelo uma vez que eu tava na academia pra ver se apareceu alguma coisa. Mas já rolou, amigo? Não, nunca. Eu acho que eu não teria coragem na minha idade. Entendeu? Mas eu está ali, te chama pra sair, né? Ah, não, amiga. Amiga, é perigoso demais. Ah. É muito perigoso. Hoje em dia não tem mais essa coragem, não. Eu lembro que nos meus anos de solteiro há muito tempo, teve um rapazinho que veio falar comigo no app de pregação, dizendo que me via na academia. Ah. Só que era aquele tipo que você acha que tipo, vai te deixando ali pra quando tiver cansado, tiver sem ninguém, que fala assim, ah... Você achou muito bonito e tal, mas eu falo assim, ah, tá, vamos fazer alguma coisa. Não, não queria. Aí eu deixei pra lá. Uhum. E nunca vi a pessoa de frente, né? Fora da foto ali, né? Nunca vi a pessoa de frente, é muito bom. Não, porque ele tinha uma foto ali, só a mula sem cabeça, né? E aí eu não tenho esse reconhecimento ainda de ver um corpo na academia e saber quem é. Então ele sabia quem eu era, mas não sabia quem ele era. O pior é que no meu aplicativo amarelo tem sempre um cara que tá a 1 metro de distância de mim. Não, não me, não, nunca me engajou. Mas tá só o corpo dele. Eu fico olhando as pessoas pra saber se eu... Tentando achar um peito. É, tentando voltar o episódio. Nossa detetiva. Nossa detetiva, eu amo. Ó, detetive sério, ó, detetive. Mas eu tô bastante animado pra segunda temporada de Rita e do menino nosso Shane aí. Como é Hudson Williams, já falou que vai ser putaria e alegria o tempo inteiro. Eu tô amando esse rapaz, eu sei que a gente não gostava tanto dele na série, mas eu acho ele muito expressivo, muito divertix nas entrevistas. Mas é hétero, né, infelizmente. Amigo, não é não. É assim, menino, ele tava com a menina há muito tempo, pra mim já é hétero. Mas né? É bi. Esqueceu de ser bi, agora é ele só ele vive falando que quer dar o cu, que quer chupar rola. É, não acho. E eu acho que ele não é hétero. O nosso russo... Ele é um puta de um machão na série e na vida real ele é uma grande bichona, né? Afeminada, né? Mais afinada do grupo. É a mais afeminada do grupo. Mas é um fofo também. É um querido. Sim, querido. E o povo já tá falando, né, que como tem os outros livros dos jogadores de rock tudo novinho, não sei o que, já estão escalando as pessoas que vão estar na série se pegando também. É, eles dizem que supostamente, allegedly, né, vai começar a ser filmada agora no segundo semestre para estrear na primavera do ano que vem, né? Então, vamos aguardar se é verdade, se é mentira. Uhum. Vamos aguardar. Essa série feita pra mulher hétero, né? Petitizar. Exatamente. Ai, gente, todo dia, né? Todo dia, todo dia. Vou falar que higienizaram essa série. Amo. Não vejo a hora de virar moda essa série de fetiches de viado. E aí tem várias. Por mim que façam um monte. Gostosas, né? Não vem por feio no elenco, não. Sim, não, a gente quer padrão. É isso. Falando em padrão. Padrão. Falando em padrão, uma série que teve um bom aproveitamento de padrão foi The Beauty, né? Que eu e Zanon terminamos aí a saga épica de 11 episódios, né? Ai, gente, que saco, né? E o Ryan Murphy realmente investiu bastante em padrões nessa série, graças a Deus. Porque em roteiro, né? Porque em roteiro, menino, não existiu, né? Ah, amigo, acho que pra mim, pro Zanon, o maior choque de todos foi no episódio 9, né? Porque o Evan Peters decide se contaminar, né, com The Beauty pra poder enganar o Ashton Kutcher e tentar derrubar ele, né? E aí ele transa com a mulherzinha, aí passa pelo sexo, né? E aí quando ele faz a transformação, ele vira uma criança de 12 anos. Aí a gente ficou assim, ah, gente, e agora? What's going on? What's happening, né? Uhum. E aí ele tem todo um plot lá, né? Ashton Kutcher vira do bem no final da temporada. Eita! Né? Menino, aí tem uns episódios que aí pega umas pessoas. Filler! E aí conta a história dela no episódio inteiro pra ela morrer no começo do episódio seguinte. Exato. Acontece umas duas, três vezes isso. É, um episódio inteiro. É um episódio avulso inteiro de como o The Beauty se popularizou rápido, né, pra massa. E aí tem uma galera que trabalha na clínica do The Beauty que começa a transar com as pessoas que não têm dinheiro. Só que o The Beauty tá misturado com água, né, que o Ashton Kutcher mandou misturar com água pra poder fazer mais coisa, né. Sim. E aí essas pessoas que transa, que não é aplicada pelo The Beauty direito, fica toda aparecendo a Demi Moore no final de A Substância, né? Sim. Menina, vira uma geleca. Que e horroroso. Aí... Que as pessoas nem é feia, e elas começam a tomar e aí ficam pior ainda do que já é. Exato. Aí o pessoal processa. Aí os filhos do Ashton Kutcher transforma a mãe deles em novinha, né? Com The Beauty. Só que ela não aceita. Aquela mulher, ela é... Quem que é? Eu já vi ela fazendo alguma coisa. A velha ou a nova? A nova que era velha. Ah, não sei. Pra mim, ela é só a cover da Nicole Scherzinger. Nossa, menina, ela fez alguma coisa e ela fez alguma série. É que ela parece tão rápida, é só o tempo dela passar o vidro no pescoço dela e morrer. Morrer não, né? Ficar semi-viva. Mas é uma daquelas... Ah, sei lá. Eu acho que ela fez uma da Sapatão, que teve alguma série do Ryan Murphy. Ah, não duvido, né? Que ele recicla todo mundo. Aí, menino, o Ashton Kutcher fica do bem, fala assim, não, vou indenizar as pessoas tudo, vou gastar meu dinheiro todo. E aí ele leva um golpe de estado do filho e da mulher dos robôs, que a gente não sabe pra que existe até agora, né? E aí a mulher dos robôs fala pro Mini... Ô, meu Deus, como é que é o nome do homem? Evan Peters. Isso. Fala assim, vou te transformar de novo, fazer você voltar a ser o que você era. E aí ela aplica o The Beauty nele, aí ele começa a fazer a transformação, aí ele tá dentro daquele casulo, aí quando sai do casulo, mostra só um pedaço do braço, não mostra o rosto, não mostra nada e acaba a série. Porque se o Evan Peters não quiser voltar, né, a gente pode botar qualquer ator. Uhum. Amo. Mas vocês acham que vai ter segunda temporada disso? Espero que não, né? Se vai ter de All's Fair, né? Mas teve audiência? Vai ter de All's Fair. Aí, ó, vai estar renovado pra segunda temporada. Meu Deus, agora eu vou ter que ver. Porra, Amanda, assim, valoriza, né? Mas depois que o Glenn Close foi preso no final da temporada? Amo! Aí vai virar Orange is the New Black, do Ryan. É isso, todo mundo ansioso pra ver. É uma loucura. Mas falando de surrealidade, vamos aproveitar que ainda não começou o Big Brother, ainda temos full atenção de Márcio Zanon. Não, pra mas gente falar. Eu não quero ver o Big Brother não, pra passar nervoso e ver a menina perder. A menina perdeu, amo. Vou falar então de A Vida Secreta das Esposas Mormon, né? Vida Secreta das Esposas Mormon aí, quarta temporada. Que assim, aconteceu mais coisa fora do reality do que dentro do reality nessa temporada, né? Porque se a gente for analisar friamente, esses 10 episódios foi uma grande reciclagem de tudo que já tinha acontecido na temporada anterior. né? Sim. Não aconteceu nada, efetivamente. A única coisa que a gente foi obrigada a assistir mais vezes esse negócio de Dead Talk, que ninguém aguenta. Ninguém aguenta esses homens broxos. Né? Uns homens insuportáveis. Taylor e Dakota nesse ciclo vicioso o tempo inteiro, né? De drogas, que eles são um pro outro. É. E como os anúncios. Demi Silêncio, eu amei. Eu amei muito, né? Demi, comente sobre a temporada. E nada. Cri, cri, cri, cri. Porque ela aparece até a terceira temporada, né? Até a terceira temporada não, né? Até o terceiro episódio ela aparece. Uhum. Que aí é quando tem a reunião, né? A gravação do reunião. E a partir daí ela decide não voltar mais, né? Sim. Demi que nos presenteou com um momento musical perfeito, né? Ai, meu Deus, True Colors. True Colors, I beautiful. E olha o Brett tentando fazer harmonia, meu Deus. Amiga, fazer harmonia. O Brett foi menos pior que essa mulher. Ai, eu não sei. Eles foram muito, muito ruins em tudo que se fizeram. Amiga, foi muito ruim. É, assim, eu acho que foi legal esse início de temporada antes da reunião, né? E mostrando os bastidores da reunião. Porque eu fiquei meio assim, falando, cara, depois dessa reunião, será que a Demi vai ter a cara de pau ainda de aparecer? Porque ela ficou tão queimada. E aí, realmente, ela só apareceu pra dizer, fui, galera, vou embora dessa merda. Não, e olha que a gente não viu nada da reunião, porque a reunião foi pessimamente editada, né? Parecia um episódio do Big Brother. Foi pessimamente editado, a gente não viu nada com nada, não fez sentido. Foi só um pedação daquela baboseira do Dakota versus Dona Leanne e Taylor, né? Então. E o pai dela falando, eu sempre te odiei, eu nunca gostei de você. Aí corta pra ele na primeira temporada falando, esse homem maravilhoso pra você, minha filha, você que é piranha. Exatamente. Inclusive, eu falei com o Zanon que depois de tudo que aconteceu na quarta temporada, nunca critiquei Dona Leanne e seu Leone. Nossa. De ter falado que Taylor era uma ridícula. Olha aí. Eles sempre estavam certos. Pai e mãe, sempre... é muito difícil errar. É muito difícil errar. Exatamente, é. Sempre acertaram. Entendeu? Porque... É, fora que esse filler gigantesco de Taylor atrás do seu pai biológico, que não tá nem aí pra ela, que morreu, que a menina não serviu pra nada isso, porque ela fica nesse plot. Aí, quando chega lá, lá no Colorado, descobre como tá falecido, morto. Será que não podia consultar o CPF pra ver? A mulher lá, a parentóloga, não achou os irmãos, tudo, não tinha capacidade de dizer assim. E menina, tá morto esse homem, hein? Pois morreu, é, hein? Uhum. O negócio mais fácil que andar pra frente. E ela... Nesse mistério todo. Assim, é óbvio que eles quiseram fazer uma grande mousse dessa road trip. De mãe e filha brigando o tempo todo, se xingando. Cara, deu em nada isso pra mim. Nossa, foi bem... Não, não serviu pra nada isso aí. Não teve... Não teve... Que elas vão pra lá, aquela putaria, fica enchendo o caralho do saco. E aí tem ele falar assim... Poxa, verdade, minha mãe passou por poucas e boas, né, menino? Sim. E, na verdade, pai é quem cria, né? Então, é isso. Te amo, papi. É. Na verdade, ela queria procurar um pai morto, que já pra foi poder válido. Validar a bosta que ela é de pessoa. É. Sim, porque o que o amigo do pai falou pra ela, basicamente, foi isso. Ele era ótimo, aí ele sofreu esse acidente que acabou com a vida dele, e aí, daí pra frente, foi só pra trás. Virou um violento, viciado, que... chutava as costelas da mãe dele na frente de todo mundo, da mãe dela, né? Então, tipo, ah, que bom, meu pai era um lixo, é por isso que eu sou assim. Beleza, tchau. Se... Ai, gente, E assim, se algum dia eu passei pano pra Taylor, Frank e Paul, gente, eu retiro todos eles. Eu também, eu retiro. Porque não tem a menor condição. Não tem a menor condição, ela. Ela é muito tóxica, muito, muito. Ela é. O cara é um tosco? É, mas ela não fica atrás desse... Ouso dizer que ela é pior do que ele. É, eu acho que assim, eu acho ele muito, muito ruim. Eu acho ele pior do que ela, porque ela é violenta. E ela externaliza tudo o que ela sente, e a burrice das coisas que ela faz, das atitudes que ela toma, de forma violenta. E aí parece que ela é pior, mas assim, ele é muito manipulador. Ele sabota ela o tempo inteiro. Ele deixa ela... de marmita e vai comendo as mulheres tudo pra depois falar: ah, eu sempre te amei, você sabe que eu nunca deixei de te amar. Que a gente viado, no último episódio, no último episódio, que ele liga pra ela e fala pra ela assim: você vai guardar uma rosa pra mim? Você vai guardar uma rosa pra mim? Passou dois minutos, ele lá já combinando de comer Shania de novo. É, cara, tipo assim, sai fora. Podre, mano. Ele é amiga, sinceramente, podre. Pra mim essa vagabunda merece. Não tô nem aí. Otária, velho. O problema dela é esse, que ela é burra. E aí, mano, ela não tem como defender. Não tem. Não, é que ela não é só burra, né? Ela é muito burra. Porque, assim, se você não tivesse 1 milhão de pessoas falando pra você o tempo inteiro que esse homem é um lixo, que você precisa se afastar dele e você fica toda hora voltando pra ele, eu até poderia ter algum tipo de pena dela. Mas, tipo, tá todo mundo o tempo inteiro falando que ele é um lixo. E ela fica, não, porque agora eu vou melhorar. Agora eu vou melhorar. E aí, toda oportunidade que ela tem, ela vai dar pra ele, cara. Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Juntou os dois na mesma casa, ela dá pra ele. Toda vez. E aí a piada dele deve ser muito boa. Ele deve foder muito bem, porque só isso explica. Pra mim, é tudo sentimental, nem é sexual, eu acho. Eu acho que é uma parada muito, assim, do psicológico dela. Ela projeta alguma coisa nele que ela, enfim, fica presa a ele, sabe? E isso é obsessão, ela tem que ser tratada, tem que ser internada, interditada. Essa mulher tem que ser interditada. Ela tem que ser interditada, ela nem internada mesmo. Ela, cara, ela precisa de muita ajuda. E eu acho que o fato da produção ter sido encerrada da quinta temporada tem a ver com isso também. Das meninas chegarem e falarem assim: produção, isso aqui não tem mais graça. Foi exatamente isso, né? Porque essa temporada, eu assisti essa temporada, eu falei pra vocês. Desculpa. Eu não consegui, não me aguentava mais, porque era a mesma coisa que a gente tem há 3 temporadas sobre Dakota e Taylor vai e volta e se xinga, aí ela vai lá, quebra alguma coisa, aí ele dá uma gaslightada nela. E, meu, é um ciclo que não acaba nunca. E aí não tem história nova. Porque assim, as outras que tá ali também não rende, né? Porque, pelo amor de Deus, o elenco. Não, porque Jesse também é esse plot com essa porra desse marido, que ela não larga esse homem, né? E agora foi burra no prenup. Exato. E aí, tudo motivado porque o sobrenome dele é confuso pra caralho. Ela queria botar o sobrenome dela de solteira. Aí ele fala: se você botar o sobrenome de solteira, eu vou te largar. Aí todo mundo fala pra ela: porra, larga esse homem, pelo amor de Deus, se for por causa dessa merda aí. Ela: mas eu vou perder milhões! Eu vou perder milhões! Tu viu que as meninas mesmo cagaram, falando assim: gata, você tem uma empresa de... Tu ganha de novo esse dinheiro, viado. Dá o dinheiro pro seu homem, depois você faz de novo, sabe? Parece que assim, ai meu Deus, vai tirar tudo que eu tenho. Não vai, gente, vai dividir e é isso, vida que segue. Milionário só faz mais dinheiro. E ela sabe disso também, foi um drama desnecessário. E esse homem não faz porra nenhuma também da vida, né? Não. Ah, ele é um escorado com todos os homens dessa série, né? Exato. O único que não era escorado era o marido da Whitney, que largou o emprego. Ele é um príncipe. Porra, ele é perfeito. Gente, tem um homem perfeito. Primeiro, viado, né? Que já pode ele é um príncipe. Homem viado. Ele, né? Ele com a camisa da seleção brasileira, viado. Tem, porque ele fez missão no Brasil. E aí, ele é príncipe, gente. Ele fez missão no Brasil. E aí, ele largou tudo, ele apoiou ela 100%, ele foi fazer as magiquinhas dele. Sabe, cuidando das crianças. Cuidando das crianças. Enquanto a mulher tava lá brilhando. E não ficou reclamando igual o chato do Zack, que passou a temporada inteira reclamando. Ai, minha mulher brilha muito. Ai, eu fico cuidando das crianças. Ai, meu Deus, 6 meses que eu tenho que cuidar dessas crianças. Tá muito pesado pra mim. O pior é que no começo da temporada, eu falei, ai, que ponto chegamos? O Zack tá sendo dos melhores maridos. O Zack melhorou, né? Eu falei, deu 5 minutos, esse homem já tava xingando a Whitney. E vamos combinar, amigos. Vocês acham realmente que essas pessoas todas, com esses 370 filhos que eles têm, não tem nenhuma babá? Não tem ninguém pra ajudar? Tem! Tem uma hora que aparece babá da Jen ou babá da Jess, alguma coisa assim. Pois é, tem uma hora que aparece. Ai, quer fazer drama, que ai, que tá muito difícil, tá muito pesado pra mim, porque eu larguei a minha incrível faculdade de medicina que eu não tava pagando, porque eu ficava gastando dinheiro em Vegas. E aí agora... Ah, que tinha esse plot também, né? Que ele era viciado em jogo. Exato. Ah, é verdade, esquecemos, né? Muito. Gente, a Jen, ela Eu não gosto da Gina. Eu acho ela chatinha. Também não gosta. Mentirosa. Ela tudo. É mentirosa. Mas ela foi atrás do sonho dela, cara. E esse filho da puta só tinha que apoiar ela durante o programa. Só isso. Esse período do programa. A mulher sustenta ele uma vida. Ele só tinha que apoiar ela nesse... Porra, ele é muito lixo. Na moral, ele é muito lixo. Muito lixo. E aí a Jen também, pra não ficar atrás, fez um grande boost de ficar com inveja da Whitney. E não chegar nem pra ela pra falar. Inveja. Ah, amiga, parabéns, né? Você vai estrear na Broadway. Ah, amiga, eu confesso que eu achei um pouco toda essa situação, o barraco que foi, porque... Ai, por que você não me falou que você já sabia que eu tava em Chicago? Ah, viado, achei um pouco. Amiga, olha achei. Só, você... Presta atenção. Achei. Você vira pra mim e fala assim... Não, eu já não vira pra mim e fala assim, você tá sabendo da novidade? Então, o Sasser, ele foi promovido agora a CEO da empresa dele. Ai, meu sonho. Porra, eu ia falar, porque tu nem aí, se você não me contou, não. Eu ia chegar e ia falar, caramba, Sasser, pô, que maneiro, que bom, cara. Parabéns, você merece, blá, blá, blá. Porra, ela tá com a mulher todo dia na porra dos ensaios, no mesmo lugar, nem pra chegar e falar. Eu acho que a Whitney exagerou. Acho, porque como a Jean falou, elas não são grandes amigas. Sim. Mas, porra... É, tá não são amigas ambiente. Nenhuma, né? Porra, tá no mesmo ambiente. Não custava nada chegar e falar, pô, fiquei sabendo que você vai pra Broadway. Parabéns. Eu tô sabendo da novidade, né? Pois é. Ah, sabe, eu achei que a Whitney fez um grande mousse. Achei. Também. Mas a Whitney é perfeita, falou. Então eu vou passar pano pra ela, porque ela é a nossa favorita, mais. É a mais bonita, a que tem o melhor marido, a que tem os filhos bonitos. Eu chorei quando ela recebeu a ligação falando que ela tinha conseguido o filme. Eu chorei. Nossa, ela merece já, muito. E a gente já sabia, né, que ela tinha conseguido. E te digo mais. Exato, se a temporada tivesse saído antes do Dancing with the Stars, ela não tinha perdido. Não, porque ela foi sacaneada porque tava rolando a terceira temporada que ela, né? Que ela foi um massacrada. Mas, gente, mas essa temporada, cara, ela, pra mim, a maior defeito dela pra mim é ser amiga da Demi. É isso. O resto, tô com o Whitney. E não, inclusive, bateu o recorde essa semana aí, na Broadway. Sim! Olha aí, a mulher tá. Vendas pra Chicago! Porque, assim, se ela não fosse boa, ela não tava sendo renovada pra continuar. Não tava batendo recorde, não sei o quê. Exatamente. Ela eu perguntei pra nossa especialista em teatro, Cathy Viana, se a Whitney pode ser indicada ao Tony. Uhum. E a Cathy falou que ela não pode ser indicada ao Tony porque ela é substituta. Ela não é a pessoa que iniciou a temporada de Chicago. Então ela não pode ser indicada ao Tony. Pois é, assim, é, mas também quem já viu, e eu vi assim, algumas reviews de americanos, falaram assim, gente, ela não é um grande mousse, tá? Ela tá sendo muito apoiada pelos fãs e tal. Ela não é a melhor vocalista, a melhor rockstar. Que é o que importa, né? O dinheiro entrando, né? Exato, o dinheiro entrando. Mas ela tá muito competente pra primeira vez, cara. A primeira vez que ela tá fazendo. Ela é a protagonista da primeira vez que ela tá fazendo, né? Pois é, pô. Ai, já passei todos os panos. Até dela ser dançarina profissional e tá no Dance with the Stars. Foda-se. Ih, amei. É isso aí. E se reclamar, vai ter mais Whitney. Vai muito, muito mais. Ah, vai ter mais. Assim, eu tenho que dizer que, tirando a Whitney, a única que nunca me irrita é a Miranda, né? Porque ela só tá lá pra ser bonita. Ela só tá lá pra ser bonita. E assim, eu tenho que dizer que, apesar da Miranda ser relevante pra todos os plots que acontecem na série, ela é extremamente centrada na hora que ela vai dar as opiniões dela, na hora que ela vai se colocar. Eu acho que ela é muito centrada. E isso é uma coisa admirável. Pra aquele elenco, né? Que não tem uma pessoa... Exato, só tem gente descompensada. pra gente pensar também, uma coisa que a minha sobrinha me falou, que é uma coisa muito certa. A gente acaba esquecendo que elas são muito jovens. Tirando a Whitney... Sim, ela tem 23 anos, gente. Exato, elas são muito jovens. Então, às vezes, de repente, a gente espera uma maturidade também que a gente não tinha com 23 anos. Mas a Miranda... Que a Whitney lançou essa, né? Que ela foi falar pra... Mandou desculpa pra Jane pedindo, porque é o que os adultos fazem. Olha aí. Mas às vezes é também, assim, falta de experiência. É um monte de mulher que teve filho com 19, 20 anos. Então, tipo, meio que forçada a entrada na vida adulta, assim, né? A fórceps mesmo. E aí estão se virando. Eu falei com o Zanon também, que eu peguei um pouco de raiva também. Assim, eu já não gosto da Leila desde sempre, né? Mas aí, nesse plot, eu achei ótimo quando ela foi lá se oferecer pra ser modelo, e aí eles falaram assim, então, menino, teve algumas conversas internas e a gente acha melhor não. Assim, né? Porque ela é totalmente sem talento, totalmente desprovida de talento e carisma, né? Ela é sem graça, né? Ela não tem um molho, ela é só magra. Mas, amigo, qual modelo, tirando Gisele Bündchen, que você sabe que, assim, ai, nossa, sensual, tem um molho. Elas têm toda aquela cara ali de nada, né? Aí ela arrumou um homem gostoso, gente boa, que tava dando uns toques pra ela sobre a questão dos filhos e tal. E aí ela falou assim, você não é pai, você não é padrasto, cala sua boca. Eu achei um pouco. Eu achei que também ele foi meio... Ele falou na moralzinha com ela, ele falou na moralzinha. Porque, mano, eu entendo que às vezes irrita relação mãe-filho e pai-filho, às vezes dá uma irritada. Mas eu, por experiência própria, sei que nenhum pai, nenhuma mãe aceita esse tipo de conflito. Então achei que ele meio que não deveria ter falado, porque, cara, não vai ser... Mas ele não falou de uma forma escrota, ele foi de boa, cara. É isso que me pegou, porque ele foi tranquilo, ele foi de boaça falando com ela. Ah, pode ser. Mas eu achei que esse plot também foi meio pra dar um plot pra ele também, que era um tava avulsíssimo. E pra ela, né? Porque ela tem três plots na temporada, ser modelo... esse do filho que durou 10 minutos e ela... E agora você é anorexica. Mas vou te falar que eu fiquei bolado quando ela falou que tava com 45 quilos. E 1,70m. Eu pensei, poxa, eu queria muito ter 1,79m. Garoto! Mas assim, eu fiquei com pena. Vou te falar que eu fiquei com pena. Lógico. E ela usa Monjaro. Ela usa Monjaro. Viado. Ela é muita distorção de imagem. Porque a mulher não tem nada, ela não tem músculo e nem gordura, ela não tem nada. Ela não tem nada. Tanto que ela fala que ela toca os joelhos e sente dor. É, deitada, porra, isso é muito foda, gente. Eu fiquei imaginando isso aí, é foda. Eu achei pesadinho. Olha, falando dos plots pesados da temporada, né? Teve esse que eu achei bem pesado. E que bom que, tomara que ela saia dessa, tipo, ela tá tendo apoio, enfim. E tomara que ela saia bem dessa. Teve o plot da Michaela, né, também. Michaela é a minha top 2, hein, gente? Que é o Whitney, Michaela e Miranda agora. Minha top 2 também. E eu detestava a Michaela, eu queria dar na cara dessa vagabunda. Agora ela é uma das faves. Ela é a mais engraçada. Os comentários dela no TikTok, no Instagram, assim, são sempre muito legais. E no próprio programa também. E ela realmente, assim, gente, ela separou do marido, parece que eles não estão... separados, né? Eles estão só... separados esse negócio de ficar dormindo um no hotel, o outro na casa, né? Isso. Eles não desistiram do casamento, mas, cara, eu fiquei com muita peninha também do marido dela. Que, tipo assim, cara, eu só queria me sentir amado pela minha esposa. Cara, muito foda. Ele é muito fofo, vocês sabem, né? Desde a temporada passada, eu fiquei com essa fixação no Jace, né? E ele é muito fofinho também. Ele é o segundo melhor marido. Ele é o segundo melhor marido, exatamente. Porque também tivemos esse grande plot aí, né? Como o Zanon me falou, que foi o lançamento de Memórias Póstumas de Macy Cubas, né? Eu amo. Ai, gente, eu não sei o que essa mulher é, uma loira... com classe média alta, mormon, e ela tem uma grande história pra contar, né? Ficou 10 anos escrevendo, né, amiga? Porra, e aí a Whitney trabalhando que nem uma vagabunda. Ai, porque ela não veio no lançamento do meu grande livro, que isso é uma afronta. Ah, vá dormir, minha filha, arrumar o que fazer da sua vida. Acho que o Whitney deveria ter se oferecido pra fazer o negócio que depois ela falou que não ia. Não, mas... Dito isso, eu acho que eu, como uma boa amiga, como bem disse o marido da Whitney, entenderia que, porra, ela tá em outro estado. Mas a Whitney ganhou muitos pontos, porque ela pode não ter ido pro lançamento do grande livro de Macy, mas ela foi lá fazer o tratamento da Michaela e voltou pra Los Angeles no mesmo dia. Eu achei que... Querida! Isso que é uma coisa importante que ela fez. Meu Deus do céu. Menina, meio sem deputado, né? E o Connor fala a mesma coisa. Ele fala, você vai sair daqui de Los Angeles, vai pegar um avião, vai ficar 2 horas em Utah e vai ter que voltar pra Los Angeles pra poder continuar o Dance with the Stars. Pô, ela numa rotina exaustiva, eu, enquanto amiga, ia falar, não, amiga, não precisa vir. Não precisa. Exato, ir. E a própria Jen falou, né, que ela estava saindo entre 6 e 8 horas por dia. Porra, pelo amor de Deus, aí exigir que a pessoa pegue um avião, vá ficar 2 horas no meu evento e voltar só pra dizer que é minha amiga. Ah, vai pro inferno, aí, né, gente? Aí é que eu falo da maturidade, entendeu? É uma maturidade que elas não têm. E com 40 anos elas vão achar isso ridículo, eu tenho certeza. Esperamos. Ah, não sei não, viu? Não vou criar muitas expectativas. Mas é isso. Eu acho que o plot do sofrimento são esses, né? Esses dois, eu acho. E eu tava reparando, da Mikaela, né? Tava reparando no pescoço dela, né? Que tem muita coisa no pescoço dela, assim, que dá pra ver da doença, né? Sim, é muito. Enquanto a pessoa tem dermatite atópica, que é absolutamente, infinitamente mais leve do que ela tem, eu sei o quanto que é complicado. Você ter a parte que é mais exposta do seu corpo, que é a pele, com problemas de que, enfim, que mexem com tudo. Mexe com a autoestima, com a autoimagem, enfim. É uma merda. E dá uma dó, né? Porque, assim, foi ela não tinha esses problemas, né? Tinha, assim, mas internamente, porque não tinha dado esse gatilho nela. E só foi ela ficar grávida, surgiu tudo isso aí junto, que foi, eu acho que foi o grande gatilho que deu, né? Depois, né? E me pegou muito essa questão de que ela fala que, tipo, ela transa com o Jace, né? Obviamente, senão eles não teriam tido vários filhos. Mas ela falou, cara, é só pra satisfazer ele, porque eu não. Pra mim é nada. Pra mim, porra, nada é a mesma coisa. Imagina a cabeça do cara também, né? Eu, obviamente. Falou, não sinto prazer nenhum. Ela, obviamente, em sofrimento. E ele agora sabendo que. Achando que estava tudo bem, e de repente. Essa bomba também na cabeça dele, né? Tipo assim, caralho, eu não consigo satisfazer a minha esposa. E o problema não é com ele, o problema é 100% dela. Então, tipo, exato. É foda. Foda. Esse aí foi pesadão, fiquei triste por eles. Tomara né, que ela se trate, enfim. Deu tudo certo também. Ah, eu torço por ela. Espero que os divos se resolvam, porque eu acho eles fofinhos. Mas, Sassi, agora dá um resumão pra gente do que aconteceu. Então vamos lá. Vamos lá. Né? Porque Taylor tava aí nessa. A gente acompanha na temporada que ela, né, foi selecionada para ser a nova Bachelorette. Né? O programa, inclusive, estrearia hoje, né? Domingo, se você estiver ouvindo na estreia. O programa estrearia hoje. Estrearia? Por quê? Será que estrearia? Porque antes da gente vir gravar o programa, recebemos a notícia de que a ABC tirou o programa da grade, cancelou a estreia. Aí a gente não sabe se vai estrear num outro momento ou se nunca mais vai estrear, porque o Bachelor e Bachelorette já tinha tido um problema na temporada anterior sobre questão de assédio dentro do programa, tanto que o programa foi cancelado de fazer a temporada, os produtores executivos foram demitidos, então já tava rolando uma merda na franquia. E aí eles pensaram, a gente vai trazer esse nome, né, vai ajudar a gente a né, restabelecer aqui o momento e tal. Tanto que a Taylor deu uma entrevista no Good Morning America, a gente tá gravando na quinta-feira, na quarta-feira. Ela deu uma entrevista no Good Morning America, falando, né, sobre a expectativa da estreia do programa e tal, não sei o quê. Porque já tinha vindo a baila, né, que ela teria agredido Dakota, teria tentado enforcá-lo com um cordão, né. E aí eu tava lendo que... Eu tava lendo que isso tudo aconteceu na frente do Ever, né? Que é o filhinho dele de quase 2 anos. Na frente do Ever. Que o Dakota teria chamado a polícia. E aí a Taylor teria feito chantagem emocional com ele pra ele desistir de fazer a denúncia. Ele falou que tava tudo tranquilo. E aí num segundo momento ela atacou ele novamente. E aí um amigo do Dakota viu as marcas da agressão. Esse amigo chamou a polícia. E aí o Dakota fez a denúncia formal e, né, dizem, obviamente a gente não vai poder afirmar, né, allegedly, que o Dakota entregou para o TMZ hoje, na quinta-feira, o vídeo da agressão de 2023, que é a que a gente vê no primeiro episódio da série, né, que a gente nunca tinha visto o vídeo. E assim, o vídeo é pesadíssimo. É pesadíssimo, assim, a fúria, a violência com que ela ataca ele, com a filha dela na sala, tem uma hora que ela tá com um banco de metal, que assim, pouco não acerta a garota, sabe? Sentada no sofá. Sim. É assim. O da Copa é, ele tá tentando se defender e tá tentando proteger a filha dela também. É, então exato, tem uma que fica em cima da filha dela, né? Pra não acertar nada, né? Uhum. Exato, ele fala, sua filha tá aqui, sabe? É um negócio assim, realmente desesperador. Ela enforca ele. Cara, o bagulho. Ela enforca ele. Ela enforca ele, ela bate nele. E a gente vê que em nenhum momento ele reage. Uhum. Né? Ele não reage. Obviamente, porque se ele fosse reagir, a força de um homem é muito maior do que a força de uma mulher. Né? Ele ia amassar ela. Ele ia amassar ela, exatamente. Uhum. E aí a gente, né, ficou lá. Quando viu o programa na primeira temporada, falou, nossa, ela que bateu nele, hahaha, rimos. Mas depois de ver a gravidade do que foi, eu fiquei sem graça, assim, de verdade, entendeu? Ah, e vale lembrar que a Taylor está em liberdade provisória. Sim. Né? Porque ainda ela... pela violência de 2023. Pela violência de 2023, que essa probation dela termina em agosto desse ano. E que o Dakota abriu mão e que ela poderia ter agravado por ter colocado o menor em risco, um monte de coisa. Uhum. E que eles conseguiram tirar isso da coisa, né? E aí, por causa de toda essa confusão que rolou, além do The Bachelor ter sido cancelado a princípio, as outras meninas também, né, as outras meninas do Mormon Wives, né, decidiram pausar as gravações da quinta temporada, que estavam rolando, porque elas acham que o ambiente não é seguro e nenhuma delas quer estar associada a esse tipo de violência doméstica ultra agressiva que a Taylor está envolvida. Né? Uhum. Então foram elas que pediram para que as gravações parassem. Então também tem isso, né? As gravações da quinta temporada do Mormon Wives estão on hold, né? E aí agora a gente teve essa questão aí do Bachelorette. E enquanto a gente estava gravando, chegou a notícia de que o Dakota pediu uma ordem de restrição para Taylor. Né? E ele quer a guarda full do. E ele quer a guarda full do Ever. Exatamente. Ou seja, ainda tem muita água ainda pra falar. Só piorou, né? E aí teve um comunicado dos agentes da Taylor falando que ela vai se pronunciar no momento propício, né? Que não vai ser agora. Vai se posicionar no momento propício. E assim, cara, que merdelê desgraçado. E como ela se prejudicou totalmente por causa de uma falta... de controle emocional que ela tem se relacionado a esse homem. É, tipo, não é, né? Não é uma parada... Não é uma raivinha, sabe? Não é. Ela tem muitos problemas, cara, psicológicos pra tratar. E ela não pode fingir que ela só é uma mulher que não leva desaforo pra casa, sabe? Não é isso? É um caso grave. É, não. Passou desse ponto de... De ela ser só uma mulher decidida, que fala, que faz mesmo. Sabe? Não, já foi isso aí, já foi há muito tempo. Agora ela é só uma é doida mesmo, que tem que se tratar. Exato, acho que ela precisa. Isso, acho que ela precisa mesmo é de internação, real. Eu também acho. De fazer anger management. Se machucando, ou machucando uma criança aí no meio dessa palhaçada. Mas, exatamente. Enfim, quer dizer, não vou falar essa palhaçada, desse problema, porque não é uma palhaçada, realmente é um problema. Mas eu sigo uma americana que ela comenta muito sobre reality, que ela é ex-produtora de reality, né? E aí ela tava falando sobre esse caso, dizendo que os prejuízos agora, nesse momento, são gigantescos. Porque ela diz que parar uma produção, pausar uma produção, é tipo a última coisa que eles querem fazer depois de pensar em qualquer outra coisa, porque... Perde-se dinheiro, pessoas contratadas como freelancer que vão fazer outras coisas. E aí, quando você vai voltar à gravação, já tem que arrumar outras pessoas. Pessoas que foram pagas. É, e ainda mais que a produção agora tá dividida, né? Em Nova York, na Califórnia, em Utah. Exato. Então, imagina o preço. Existe uma pré-produção, né? Também, que vai tudo por água abaixo. Então, nenhum programa de TV nunca quer pausar produção. Então, para eles chegarem a essa conclusão de que era melhor pausar, e foi antes até do Bachelorette ter sido cancelado, que é pior ainda, porque eles investiram tanto no marketing dessa temporada. Você pode ver que durante a temporada inteira de Mormon Wives só se falava nesse programa. Sim, o tempo inteiro. É para levar a audiência inteira para lá. E, cara, e de repente perder isso tudo, assim, a quantidade de coisa que ela perdeu para frente... É incalculável. Até você me mandou, né, que ela já tinha perdido o contrato também. Sim, óbvio. Agora, quem vai querer se associar? Se nem as meninas querem, imagina as empresas. Uhum. Ela se fudeu muito. Nossa, ela se fudeu muito. E bem feito pra ela, né? Porque assim, no começo a gente entendeu um pouco, né? Porque a gente fala, ah, é doida, não sei o quê. Só que é uma doida que tá pondo em risco a filha dos filhos dela, né? Exato. E eu digo que na situação atual de tudo que aconteceu, ela vai perder a guarda dessa criança pro Dakota. E ele que vai deixar ela ver ele ou não. Pois é. Uhum. Eu espero que isso tudo, só espero que isso tudo não acabe numa grande tragédia, sabe? É isso. Mas que assim, alguma coisa precisa ser feita, ela realmente precisa procurar um tratamento. E eu acho que assim, o programa também não tem mais muito pra onde ir. E sem a Taylor, que era muito motor desse programa também, eu acho que pode até acabar. Acho que não precisa ter outra temporada. Eu inclusive falei com o Zanon que, assim, pra mim, já que eles renovaram a quarta e a quinta temporada, a quinta temporada é a última, entendeu? Até porque, supostamente, a Taylor tava ficando muito maior que o programa. A Whitney, a mesma coisa. E a Whitney já falou que essa seria a última temporada dela, né? Então, eu acho que é o momento certo pra acabar. Eu também acho. Acho que pesou demais o clima agora. Pesou muito o clima. Talvez eles possam pensar pra frente em fazer um spin-off com as que não se agridem fisicamente, entendeu? Mas o problema é que um spin-off não rende com as mulheres aí também, né? Assim, quem que vai render? Leila não rende, Jessie é a mesma coisa. Ela vai falar de Marciano de novo, desse marido insuportável dela. Jane é uma chatona. Então, assim, não tem. Pode fazer um spin-off da Whitney, né, amores? Eu acho que dá pra fazer, porque ela ficou maior, a maior do programa, ela tá ficando maior que a Taylor. Sim. Então ela não agride ninguém, né? Começa a frente. Ainda mais agora que isso aconteceu, tudo isso aí, ela vai ser bem maior que a Taylor, né? Do que em relação gente, a uma. Tem um vídeo no TikTok do Chase e do Marciano se olhando na boate, igual os meninos de Hit and Rivalry, que é muito bom. Muito bom. Eu falei, gente, o Chase entregou mais nesse vídeo do que na temporada inteira, que ele não serviu pra porra nenhuma. A não ser pra virar na cara do Jordan e falar, você é um fofoqueiro do caralho. Eu não confio, ninguém aqui tem que confiar em você, porque tudo você conta pra tua mulher. É isso. Só pra isso. Eu amo muito. Mas eu acho que assim, a gente tava achando que o Whitney ia sair da temporada, eu acho que com tudo isso acontecer, os caras vão pedir, pelo amor de Deus, não saia. Não saia, porque eu acho que, como a Amanda falou mesmo, questão de produção e tal, talvez você pode até segurar durante um tempo, mas você vai ter que botar essa produção pra rodar. E eu acho que eles vão tentar esperar a poeira baixar de toda essa polêmica, vão voltar a produzir sem a Taylor e vão focar só nas meninas. Sim. E eu acho que eles vão focar muito na Whitney, eu acho, porque assim, de novo falando dela, né, o maior fã de Whitney, porque é a maior mesmo do elenco, eles vão deixar ela ali como a principal. E vão ter esse plot aí, quem sabe, eu acho que até chama um bachelorette, chama Miranda, né, pra fazer alguma coisa, né? É o que muita gente falou, né, que deveriam ter chamado a Miranda e não a Taylor, por a Taylor ser essa pessoa super complicada. É que eu ouvi falar que Miranda não é separada no papel ainda, né? Ah, tá. E aí Mas nem precisa ter, porque não vai casar de verdade, né? Né? Bom. Nunca vai, né? Nunca casa, então. Exato, nunca casa, né? Inclusive saiu todo o rolê do Bachelorette, né? Inclusive o cara que a Taylor fica no final e que eles ficaram juntos por apenas um mês porque a Taylor voltou pra esse ciclo vicioso do Dakota. Chocando zero pessoas, né? Exato. E assim, ouso dizer que se não tiver alguma coisa nesse contrato amarrado muito legal, todos os Bachelors podem processar a ABC também. É lógico. Né? Mas eu acho que eles já devem ter feito alguma coisa ali pra não. O Bachelor é da Bravo também? Não, é da ABC. Ah, é da ABC. Ou pelo menos dizer assim: olha, vocês podem voltar na próxima temporada se a gente for fazer, né? Vocês podem voltar. Ou eles vão dar alguma outra coisa pra eles fazerem, né, de programa. Exato, porque foi foda. Né? A ABC deve estar muito puta também. Eles vão ter que botar reprises do American Idol, né, no lugar do Bachelorette, né? E aí, né, mole não, menino. O problema que Taylor Frank Poe arrumou. Que confusão. Exatamente. Eu não imaginava que ia pra esse lado todo, né? Também não. Mas vamos seguir aqui nos realities, então, pra gente falar de um reality sem confusão, mas com um age gap, né? Um age gapzinho. Porque vamos falar aí do glorioso, né, Paixão Sem Idade, né? Novo reality aí da Netflix, que propõe a fazer casais, né, de homens e mulheres solteiros, apaixonados, que eles vão para um retreat, né? Que essa é a fórmula de todos os realities da Netflix, né? Seja o Love is Blind, seja o Ultimatum, é sempre a mesma, o mesmo formato reality, né? Só que aqui, esses homens e mulheres que vão estar ali juntos não podem falar o principal, que é a idade deles, para ver se é possível criar conexões reais, né? Sem ser a idade um fator preponderante, né? É, eu vi 3 episódios, né? Tenho que dizer. Vi 3 episódios. E eu tô com uma lista aqui que o TV Line fez, que é a seguinte, né? Os casais ranqueados do menos delusional para o mais delusional. Eu amei essa construção, né? E vale dizer que... eu sei que os meninos não viram mais nada, porque no episódio 3 é quando tem o último lá, que eles formam os casais para poder ir para outra fase, né? E todos os casais que se formaram, que tinham um age gap muito próximo, tipo, tinha uma que era tipo, ah, eu tenho 45, eu tenho 44. Ah, eu tenho 23, você tem 26. Todos os age gaps que eram pequenos, eles foram eliminados, se é que a gente pode dizer assim, né? Pra manter só o foco nos casais que têm a maior diferença de idade, que essas diferenças de idade vão entre 15 anos até 33 anos, né? Eu vou botar aqui na tela os age gaps, né? Dos casais que se formaram para a segunda parte. O menino quase que eu saí do estúdio, que loucura. Cadê? Vamos lá. Eu só gostei de um casal, né? Que por acaso é o casal menos delusional, né? Que é Teresa e John, né? Ah, é o primeiro casal. É o primeiro casal, que é o gap deles é de 27 anos, né? E que ele, inclusive, é mais novo do que o filho mais velho dela, né? Que é a grande barra, né? Que ela fala, exato, assim, ai, achei que ele tinha uns 30, aí ele fala 27, ela, ai, meu Deus, eu falei, grande diferença. Inclusive no promo, né, no promo dos episódios a seguir, passa eles encontrando com os filhos dela, né, e eles assim, macetando ela. Horrorizados. Eles horrorizados. Como pode? Ela tá namorando com um homem que é mais novo do que eu. Fazendo a Patrícia Pilar, né? Velha safada. Exato, mas ela é belíssima e ele também. Então, pra mim... Eu adoro que assim, minha mãe foi pra um reality que é sobre encontrar pessoas de outras idades. Oh, meu Deus, tá namorando alguém novo. Foda-se. Exato. É porque eu acho que eles não pensaram que ia ser tão novo, né? Mas o mais bonito esse querido aí, ela foi certinho. Ele é muito bonito. Ele tem um olhão verde bonito. Penetra na alma. Cara. É. Aí vamos ver aqui o quinto casal delusional, a Fire e Derek, né? O age gap deles é 20 anos. Ele tem 43, ela tem 20, 23. Eles são fofinhos, né? Ela se assustou quando ele falou que ele tinha um filho de 12 anos e um filho de 5. Ela deu uma assustada. Mas eles juntos, eles são fofinhos. Eles são simpáticos, assim, né? É um casal que eu aprovei também. Depois a gente tem Libby e Andrew. Essa mona é uma chatona. Ela tem 22 anos, então tudo bem. Podemos aceitar o fato dela ser chata, porque ela é muito nova. Esse querido um viadão, né? Caro. Mó cara de viado. Ele tem 38 anos, né? O age gap deles é 16 anos, que eu nem acho tanta coisa assim. Ele tem, né? 38 years young, segundo ele. Exato, entendeu? E eu acho... Só que ela é muito chata. E eles têm o grande papo, né? Que ela fala assim, ah, é porque isso aqui parece o Hunger Games. Ele, ah, eu nunca vi Hunger Games. Mongol. Nossa, tem nossa idade o animal de teta. Exato. Meteu essa pra cima da gente. Sai fora. Eu adoro que bota, tipo, uma pessoa de 38 que não viu Hunger Games como se fosse algo, meu Deus, muito sendo que tem filme novo até hoje. Exatamente. Se fosse uma coisa que tivesse caído no passado, né? Sai fora. E aí, menino, depois o 3, né, que é o Chris e a Leah, eles foram o último casal a ser formado, né? É 15 anos o gap, ela tem 41, tá belíssima, e ele tem 26, né? Ela é. Ele 26 com uma carinha de 36. Foi o que ela falou pra ele. Olha aí. E ele falou pra ela que ele achava que ela tinha 36 anos, né? Então, tá tudo certo. Ah, de 36 pra 41, né? É. Aí, em segundo lugar, Logan e Vanessa. Gente, eles são os piorais, porque claramente ela odeia ele e ele odeia ela. Assim, né? Que eu vou. Eles se odeiam e eles estão fazendo tudo muito forçado. Que eu acho que até alguma coisa aqui, ó. Cara, aqui, ó. Temos um casal tóxico nas nossas mãos, folks. Logan e Vanessa mostraram um glimpse de incompatibilidade desde que chegaram no retiro. Eu amo. E as rachaduras do relacionamento só foram crescendo desde que eles foram morar sozinhos. Vanessa Ward, né, se preocupou que Logan não é atraído por ela porque eles não tiveram sexo. Bom, enquanto o outro novinho lá de 27 macetou a outra tiazinha lá do primeiro. Ah, macetou é? Gostoso. Aham. Ele tá mostrando até isso? Aham. Macetou depois e ela conversa, né, com as amigas falando, menino, mostrando nada, né? Falou, tava na Pantera, foi violento, né? Mas aí ela fala, né? Porque isso aí é energia do fato dele ter 27 anos, né? Energia. Energia. E o casal mais delusional, né? É Vanella e Jorge, né? Que tem o age gap de 33 anos, que ela tem 27 e ele tem 60. Gente, esse homem ter 60 é um negócio, assim, inexplicável. Tipo aquele de Hot Girl aí. Sim, ela fala pra ele, ela fala, cara, eu achei que você tinha 48, 49 no máximo, né? E ele tem a idade dos pais dela, né? E ela até fala no depoimento dela, fala assim, cara, se ele for mais velho que 40, eu não vou ficar com ele. Eu vou falar que não rola e tal. E aí quando ele revela que tem 60, ela fala assim, ah, tudo bem, né? Só que ainda tem um adendo, né? Ele escondeu dela que ele tem filho. Ele escondeu dela. Ela só vai descobrir isso depois, mais pra frente. Mas uma pessoa com 60 já tem internet. Né? Não, porque ele fala pra ela que ele não tem filho, que ela fala. Ah, que ela fala pra ele assim: eu sou muito evangê, então não vou transar, entendeu? Eu escolhi esperar. E aí ele fala assim: mas se você quiser ter um filho, eu posso ter um filho com você e tal. Mas aí ele não conta pra ela que ela tem filho. Posso ter um neto. Eu escolhi esperar, me poupe. Escolhi esperar. Pessoa vai pra realizar Netflix falar que é virgem. É que ela falou que aconteceram muitas coisas ruins na vida dela quando ela se focava no sexo. Ah, então ela escolheu esperar com ele. É, porque com o senhor ela não esperou nada, né? É, exato, porque como diz a Ana Paula, né, quem gosta de pau velho é orquídea, né? Eu, hein? E assim, gente, tudo bem, o amor existe, mas aqui, nesse reality, você conheceu a pessoa em 3 dias, você não se apaixonou por ela, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, o age gap é muito maior do que a minha idade de nascido. Então, pra mim, não tem nem sentido esse casal, sabe? Não tem sentido esse casal pra mim. Então... E eu gosto que eles dão uso. Vamos ver porque que eles são delusional, né? Tá. Ah, já terminou o casal, inclusive. End the things. Acabou. Poxa. Poxa, a gente achou que ia durar tanto, né? É. Tão promissor. Eu amo. Cadê? Vamos ver aqui o que tá aqui. Surpreendentemente, a diferença de idade não era o maior obstáculo. O maior obstáculo era o celibato voluntário de Vanelli. Uma promessa baseada na fé que ela fez a si mesma 2 anos atrás de se abster de sexo até se casar. Bom, né? E aí... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Cadê? Vamos ver aqui. Mas para surpresa de ninguém, ele na verdade não queria fazer isso. O celibato de Vanelli se tornou um grande problema quando eles passaram a morar juntos. Principalmente porque Vanelli se envolvia em outros atos íntimos com o Jorge. Mas não cedia ao sexo com penetração. Goinho. Ou seja, dava o cocinho e mamadinha, mas na prechesca, não. Mas a gente dá o cu na penetração, não? Ah, é verdade. Ah, mas é porque Deus não vê. Entendi. O que Deus não vê, o coração não sente. É, ponto cego, blind spot. Adoro ponto cego de Deus. Entendeu? Como diria no OSED, né? É aceito em todas as religiões. É isso. Mas eu não deixei vocês falarem. O que vocês acharam desse glorioso... Eu sei o que vocês acharam que vocês falaram no grupo, né? Mas acho que vocês têm que falar para as pessoas o que vocês acharam desse grande reality. Menino, eu vi só o primeiro episódio porque achei as pessoas muito sem carisma. E eu fiquei comparando muito com o casamento às cegas... dos nossos brasileiros, né, que são todos carismáticos e tinha nossa Selim Amor. E não veio uma Selim Amor pra eu acompanhar, né, então não gostei. Nossa, Selim Amor, né, Inclusive, é pintando no reality da DiaTV, né? Né? Ela pinta. Amamos. Ela pinta. Eu queria muito que ela fosse classificada, mas obviamente o Rafa Dias não vai classificar ela por etarismo. Né? É, vamos fingir. Léo também achou chato, né? É, eu não sou muito fã já desse esquema de reality deles, dessas conversinhas, pra depois morar junto e tal. Mas eu achei o povo com as conversas, eu tô, tipo, falando, ah, o máximo de conflito era, ah, sou fã da Taylor Swift. Agora, ah, não tenha vergonha, ela, não tenho, essa foi um show, é, as pessoas vão ir mais juntas, cara, porra, assim, eu sei que não é um mega conteúdo que essas pessoas têm que ter, mas eu falei assim, se as primeiras conversas são isso, imagina depois. Uhum. É, eu acho que eu vou ver o primeiro desse fora do Retreat, né, que eu vi 3 episódios, e aí já vão pra fora do Retreat no quarto, né, no quarto episódio, então... Vou dar uma olhada, mas eu entendo. Entendo real, assim, né? De não eu ser. Eu não vi, mas acho que não verei. Meio ruim, né? Vi nem verei, né? É isso aí. Eu amo, não vi nem verei. Mas o que o Leozio tá vendo é The Voice! The Voice Brasil! Desescalada. É Brasil, né? E aí, amigo, você que tava muitos anos sem ver The Voice. Menino, tá sendo como você ver pela primeira vez mesmo, né? Porque eu falei assim, gente, não sabia nem que tinha roubo depois dos blinds, que as pessoas podiam ficar pegando uns dos outros e tal. Então, assim, os blinds em si, eu achei muito legal, porque eu já tinha falado isso antes de ver, eu só confirmei. Eu acho que a dinâmica dos três é muito legal. Sim. Eles se divertem muito, assim, tipo... Mesmo o John Legend, o Henrique falou assim, ah, John Legend não tem muita personalidade, né? Eu falei, ah, mas ele é fofo, né? Ele... Ele é pressão baixa, mas ele é simpático. Eu falei pro Sassi, tem cara de quem mete pouco, mas... Sim, bem, né? Mas ele é simpático, pai de família, né? É isso, um fofo. E eu acho que assim, a Kelly tá muito, muito bem. O carisma perfeita, que ela tem, gente, sempre. E ela tem esse negócio de desafiar as pessoas, botar pra cantar os ritmos e tal, então eu gosto bastante. E ela arrasa, ela monta o time logo no começo, ela ganha a grande twist, né, do Super Steel. Pelas Super viradas Steel. Triplas, que ela gasta na primeira batalha roubando a pessoa dela mesma. Então, eu amo. Perdendo os twists cedo. É, eu achei que ela ia ter, tipo, poder roubar dela mesma e roubar do outro. Então, ela podia, mas ela gastou no dela mesma. Ela era só um Super Steel. Exato. Porque essa temporada do começo do ano, ela já é reduzida, né? Porque vai de fevereiro até maio. Só que essa temporada é ainda mais reduzida, porque The Voice é segunda e terça, né? E essa temporada tá sendo só as segundas. Então só tem um episódio por semana. Então foi, tipo, 3 episódios de Blind, vão ser 2 de Battle, né? Que quando as pessoas estiverem ouvindo já vai ser o segundo das Battle. Só 2? Só 2. E aí depois já vai pros knockouts, né? E aí... Porque tem 30 pessoas pra passar das Battles. Nesse primeiro só passou 12, né? Exato, aí agora na semana que vem passa os últimos, né? E é isso, acabou. E aí é, já assim, vamos pros knockouts. Eu acho que poderia até ter um pouquinho mais, como, né? Não como costumava ser, mas acho que deu uma diminuída muito grande, porque eu tava curtindo. E eu estranhei essas battles, é isso, né? Como eu não vi o programa há muito tempo, eu não sabia quem era escolhido, podia já sair no episódio seguinte, numa batalha de 2. Achei que dava uma curtida, tempo ali pra trabalhar mais eles. Nada, isso é o pior, assim, sabe? Você, tipo, às vezes um triple turn vai ser eliminado na primeira batalha, assim, sabe? É, tanto como que eu tava novinho, comentando, né? Falei assim, ah, o povo tá lá, eles brigando, aí, ah, escolhi Adam. Aí Adam vai e tira a pessoa na primeira coisa, puta que pariu, né? Exato. Então. E você vê, o Adam, eu acho que ele é uma personalidade de reality bastante interessante, mas ele tá meio grosseiro, né, com as pessoas nessa temporada. Ele só voltou por causa de dinheiro, né, amiga? Porque não faz mais show, né? O Medina não chama ele pra vir todo ano pro Rock in Rio, né? Ah, tá todo estragado, todo carcomido. Ainda é grosso com as pessoas. E já foi melhor, né? Adam, já. E o Adam, ele é um dos coaches mais fracassados do The Voice, né? Acho que ele só ganha da Miley, né? Acho que ele só ganha da Miley de mais alguém. Porque ele só tem 3 vitórias em 18 temporadas. É, ele fez muitas e ganhou poucas. Ele é muito fraco. A Kelly fez 8 temporadas e tem 4 vitórias, então sucesso. E o John Legend também é muito fracassado, que essa temporada dele já é a 12ª, ele só ganhou uma vez. É, não faz sentido ele estar como grande coach ter ganhado uma vez, né? É, então, e tem o cara mais fácil... que mais ganhou e não tá, né? É que o Blake ganhou mais, mas ele também ficou mais temporadas, né? Ele ficou 27 temporadas. Ele ganhou, acho que 9 ou 10 vezes. Porque a única pessoa que é 100% nisso assim é o Niall, né? Porque o Niall participou de 3 temporadas e ganhou as 3 temporadas. O Niall é 100% de aproveitamento. Niall do One Direction? Niall do One Direction. Exatamente. Nem sabia que ele tinha participado. Você vai ver como a totalidade do Voice. Participou, ele participou das últimas temporadas. Ui, não chamaram ele. Inclusive, ele participou da temporada anterior, da 28. Foi ele, Michael Bublé, Snoop Dogg e Reba, né? Grande Reba. Então. Reba que fez um vídeo de apoio a John Legend, né? Kelly maravilhoso! Maravilhoso, a Kelly ligando pra ele. Ai, gente, essas provocações do começo dele tentando achar coisas em comum com as pessoas. Ah, porque eu fiz Jesus Cristo Superstar e Kelly, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Perfeito. E eu ia perguntar pra vocês. Eu tenho filhos. Meus filhos estão aqui. Eu acho um pouco sensual às vezes, mas eu queria perguntar, vocês não se incomodam do Adam tá toda hora com a perna em cima da cadeira, o joelho dobrado. Fazendo a média na reunião, né? Exato, porque ele acha que ele é muito altão, né? Exato. Mas ele se acha muito gostoso, né? Deve ter umas bolas de... É que ele foi no passado, né? Assim, dá um caldo, mas assim, ele deu uma monjarada, né, bem grande. Sim, ele já foi melhor. Tá com a cara toda chupada. Ele tá mesmo. Jordana foi no 22, hein? Já tá na liderança. Quem poderia prever? Não tá na liderança ainda não, para. Tá na liderança da prova. Não, já tá na liderança da prova, já. Tem uma vantagem dos outros dois. Quem? É isso. Jordana, negajou. Negajou. Porque ela é muito boa com números, né? É, então, né? Ninguém tá soprando o novo. Mas é que ela acertou a Bolsa 22, né? Faz até sentido, né? Negajou, acertou a Bolsa 22, então... Mas a tia Milena podia ter ido também. É, porque... Não, ninguém vai na 13, né? Esse é o problema, né? Pois é. Ninguém vai na 13. Ai, como cowboy é nojento, gente. Só dele tá olhando. Mas enfim, vamos focar. Ah, ele é muito feio. Menino, esse short dele tava marcando que ele tá com um sacão gigante. Ah, que horror. Que nojo. Eu fiquei com nojo de mim também. Cowboy acertou, hein? Cowboy acertou também. 1-1. Mas, gente... A gente nunca ganha, gente. Mas, não, o pior é que eu sempre adiantado, que eu tô vendo ele olhando ainda. Eu vou deixar a gente vai ganhar. A gente vai ganhar, né? Ele pegou a 29. Agora, qual que falta? Falta 13 o 5. 13 e 5. Agora, voltando pro The Voice. Eu acho que essa batalha, tipo, falei pro Sassi, a melhor pra mim foi a do garotinho de 14 anos, né? Que a Kelly ficou ensandecida. A Kelly ficou transtornada, foi maravilhoso. E eu acho que teve umas batalhas bem justas, assim, tipo, tá, Biju, que eu falei que foi bem melhor que a outra garota, e eles falaram, ah, a outra bem melhor, foi lá, gente, mas não. A moça das Frozinhas também achei que ela foi ótima. Achei Biju muito melhor. A dos Frozinhos foi boa mesmo, apesar do gostoso estar arrasando com aquele coletinho de couro, né? Exato, mas a das Frozinhas foi bem boa, né? E a aí, da Biju tipo, Kelly... foi contra. Pois é. A Biju foi melhor. E aí Kelly falou assim, ah, quero fazer vocês cantarem muitas coisas diferentes, e todo mundo só cantou country. Helena, eu achei as batalhas bem fraquinhas, viu? Eu também, eu achei que os individuais foram melhores das batalhas. Sim. Eu lembro que mas agora, pra mim, geralmente, quando eu perco o interesse no The Voice especificamente, é quando começa agora, tipo, quando for pros knockouts e depois pro ao vivo. É quando o programa pra mim perde a graça, assim como no Idol, quando passa pra parte que é só os ao vivo, também pra mim eu fico, né? Mas o knockout é o quê de diferente do ao vivo? O nocaute é que é a mesma coisa que uma batalha, né? Só que eles não cantam a mesma música. Cada um canta uma música diferente. Só que a diferença do nocaute... faz uma performance individual e eles escolhem. Exato. Só que a diferença desse nocaute dessa temporada específica é porque eles vão trazer os campeões de volta. Uhum. Né? A Kelly vai trazer o Girl Named Tom e o outro menino lá, o Jacob. Né? O John Legend só tem uma campeã, né? E o Adam vai trazer o Jordan, que ganhou a temporada 9. E não é a Jordana, né? Mas aí vai ser isso, vai ser o diferencial dos knockouts, né? Mas eu não sei como é que eles vão encaixar os veteranos nessa dinâmica, isso é verdade, né? Que eu acho que vai ser meio merda. Imagina se um veterano pode continuar e ganha o programa. Acho meio merda. Não. É o knockout vai ser tipo o antigo com o novo? Vai lutar ali? É, a gente não sabe ainda, a gente é, não tipo, sabe, mas... Assassin. Mas eles vão voltar, né, os campeões nessa fase. Então, eu tenho medo de que seja essa dinâmica de ter que enfrentar. Não, você for só fazer uma gracinha e beijo, tchau. Porque no nosso reality dos bolinhos mágicos, eles trouxeram os campeões da primeira temporada pra jogar de novo. Sim, gente. Né? É, eles trouxeram. E eles ficaram em segundo lugar. Né? Trouxeram os campeões pra jogar de novo, entendeu? Então... como é uma dinâmica nova, eu tô só mesmo curioso pra saber como vai ser. Mas semana que vem temos mais umas batalhas, né? Pra gente degustar. Então, acho que vai ser bom. E aparentemente demais. Resolveram bem a ausência da Kelly só pegando o ensaio e depois ela tá lá no palco de boa. É, exato. Já tava de volta já na coisa, né? E, aliás, assim, o cabelo dela cresceu do live pro negócio assim, mano. Loucura. É porque é muita diferença, né? Quando eles estavam, essa temporada especificamente, quando eles estavam gravando as batalhas da temporada passada, da 28, eles já estavam fazendo as gravações das Blind Auditions da 29. Foi muito antecipado. Que é naquele site dos ingressos, que você pegou pra ir no programa da Kelly. Ganhou com 13, inferno. Ganhou? Ganhou, escolheu 13. Meu Deus, de novo esse inferno. Ai, gente, sério, eu não aguento mais. Nossa. Eu não aguento mais. Tá bem que eu não perdi meu tempo indo assistir. Na Paula Barrada, hein? Mais uma vez. Na Paula Barrada, de novo. Cara, só foi líder ele e o Jonas, né? No programa, né? Samira Fake. Só foi ele. Foi ele, o Jonas, Maxiane e Samira. E Babu, mas pelo menos Babu. O Jonas essa semana vai pro paredão, né? Porque assim, eu acho que nenhuma das meninas vai dar pra ele o anjo. Mas não vai sair. Será que não vai, amiga? Ah, não sei. Eu acho que sai. Negajô tá beijando na boca dele, tu acha que a Negajô não vai dar pra ele? Né. Ainda mais que ela não é mais aliada da Marcielle. É, tem isso, né? Entendeu? Então, assim... Mano, não tem mais pra ninguém, pra Negajô dar. Se Negajô ganhar o anjo... Nossa, a Milena tá escorada no coisa, só esperando pra ir embora. Revoltada. Eu voto pra no ano que vem a pessoa não poder repetir a liderança. Se ela foi liderando uma semana, achei que era pra ser ela assim, não gente. Pode jogar na semana seguinte. Eu acho que tem que ser assim desde sempre. Mano, apesar de que se fosse assim agora, ia ficar revezando Jonas e calma. É, tudo bem, mas pelo menos não tinha chance de sair, né? Nossa. Exato. Gente, é muito cu, porque não tem como. O cara ganha toda vez. E o nosso time, quando tem chance de ganhar, na sorte, perde também. São muito ruins. Nossa, foda. É, mas Juliana arrasou hoje, né? Nossa, muito ruim. Puta que pariu, conseguiu ser pior que a Chayane. Ah, ela tem de Big Fone, né? Ser pior que a Chayane é um atestado. Bicho. Entendeu? Ser pior que a Chayane é complicado. Mas seguindo aqui, né... Só dar um closezinho aqui no reality pra falar. O Léo já viu o Survivor da semana passada? Ah, não, eu não te mandei nem, desculpa. Não, só viu dois. Desculpa, não te mandei, porque era o episódio que ele queria perguntar, que foi a troca das tribos. Ah, é verdade, você falou que tinha gostado, mas... Ah, esqueci, amigo, desculpa. Mas manteve só pra você. Isso. É porque gostei, eu mando The Voice pro Leozio, Survivor pro Leozio, Next Level Chef pra você. Eu tenho que sempre lembrar dessa... Dessa eu tô ordem. Atrasadíssima. Faltam dois episódios. Não viu com o Alex Atala ainda? Não. Foi bom? Foi bom. Nosso apresentador brasileiro. Mas eu quero ver vocês falarem agora do grande hit do Globoplay, né? Que passou até na tela quente essa semana, que é Juntas e Separadas, né? Meu Deus. O grande Mulce, né? A Sex and the City carioca. Gente, eu gosto tanto da Natália Lage, eu gosto da Débora Lange, eu gosto da Cheryl Menezes. E aí vocês me fazem uma série chuchu. Uma série escrita por Thalita Rebouças, né? Ai, nossa, Thalita Rebouças também. Né? Tinha que ser. Eu falei, nossa, faz todo sentido agora, que eu acho essa série tão água de chuchu. E é meio infantiloide, né? Muito. Ah, mas vocês estavam esperando o que é de Thalita Rebouças, gente? Eu não sabia que era dela quando eu fui assistir. Eu falei, também não. É uma série divertidinha, de divorciado e tal, uma coisa meio Desperate Housewives BR. E aí umas piadinhas, uns negócios, ai meu marido, isso aí tenta militar. Eu falei, não. E a peruca da Cheryl Menezes atuando sozinha, né? Complicadíssima aquela peruca dela. É, mais uma elementa, né? Mas conta pra gente, Leoz, do que se trata essa grande série Juntas e Separadas? Amigo, É um grupo de amigos. A tristeza. Um grupo de amigos que não é um grupo de amigas, né? Porque a Cheryl Menezes não era amiga de ninguém, né? Só da Natália Live. É, ela vai conhecendo, né? Aí uma delas, Laurinha, que é Cheryl Menezes. Conhecendo em 2 minutos, né? A mesma coisa que eu chegar no Karaokesh, tomar uma Coca-Cola com alguém e falar, nossa, agora somos amigas forever. É isso. E aí temos Laura, que é Sharonzinha. Aí tem Natália, é Analia. Aí tem Luciana Paz e Joana, e Débora Lã e Claudinha. Aí eles começam a enfrentar essa barra, né, dos maridos serem ruins. Então, tem uma que não quer separar de jeito nenhum, e fala assim, ai, não sejam assim. Mas claramente vai também. Aí elas dão um brinde no bar e falam, ai, se juntas já causa, imagina juntas, né? E aí nada acontece feijoada, gente. É um negócio, tipo... Eu não sei nem o que dizer, sem palavras. Amiga, eu tô... isso, é isso. Ela tá terminando, aí eu vou falar assim, ah, estamos juntas, né? Aí no final, fala assim, ah, aí eu vou falar, estão separadas. Eu estou separando, ah, então somos juntas e separadas. Ah. Uau. Nossa, piadoca! Eu ousei ver o segundo episódio, né, amores? Ah, amiga, você sempre... Você se odeia tanto, né? Exatamente. Eu ousei ver o segundo episódio... Né, que é quando o Cheryl Menezes fica saindo com um homem lá do Hans Garritz, né? Saudade. Namorado de Glaus. Que aqui nessa série, o que eu achei engraçado é que ele é tido como gostoso nessa série. Eu fiquei um pouco chocado com isso, né? Bicho. Ele é horrível. Também ele é horrível. Ele é o Alberto Cowboy dessa série. Ele é muito feio. Garoto. Né? Não chega tanto, não. E aí ela fica saindo com ele e tal. Aí no final o marido dela vai lá pedir o quadro, né? Que é o autorretrato dele e tal. E aí ela se empodera e rasga o autorretrato dele, né? Fala, sou dona de mim agora. E acabou. É isso. Acho. Que Deus me fez assim. Vamos falar então. Ah, vamos pegar meu quarto avião. Agora. Minha mãe entrou no meu quarto agora e falou assim: esse homem tem um pacto com o demônio. Eu concordo. Sim, fala pra ela que a gente concorda. Não, porque a única oportunidade que a gente teve de eliminar o cowboy, o paredão era falso. Né? Né? Mas ele fala que ele foi em 3. A única oportunidade. Única oportunidade que a gente teve de eliminar o cowboy. É porque ele se salvou em um bate-volta, em 2 bate-volta, e ele fala que foi em 3 paredões. Uhum. Cara, é impressionante porque não tem alternância da liderança, ou quando tem alternância da liderança do mesmo grupo, o VIP não muda, né? É sempre o mesmo VIP também. É sempre a mesma pessoa. É o mesmo VIP, é o mesmo indicado, é o mesmo monstro, é o mesmo... E o Barra da Festa, tudo igual. Barra da Festa, tudo igual. Aí o Tadeu tá rindo aqui, falando, nossa, a quarta temporada. Uau, quarta vitória quem poderia prever. E tudo que poderia render nesse programa, que é o que rendia no 20, 21... Não rende porque não muda nada. Fica a mesma coisa sempre. Uhum. É. Assim, a gente não tem culpa de que as outras pessoas são horríveis de prova. São lamentáveis. Uhum. Entendeu? A gente não tem culpa, né? Mas eles também são burros de quando tem a oportunidade de meter o Jonas e o Alberto nas coisas pra votar pra ser saído. Entendeu? Não, eles não fazem. E também, é muito engraçado, né? Que antigamente tinha o veto do líder, né? Hoje não tem mais. Antigamente tinha o veto. Agora não, assim, não tem mais. Porque é importante. Todas as vezes que eles puderam votar no Alberto e no Jones, eles votaram. Só que eles, filho da puta, se livraram do bate-volta em dinâmica inventada pra salvar ele. Não, tô dizendo da prova da liderança, né? Porque sempre que você... Antigamente, nas outras temporadas, quando você era líder, você podia vetar uma pessoa da prova da semana seguinte. Ah, sim. E agora não tem mais, né? Mas não tem líder pra vetar eles, são só eles. Não, mas tipo, a Samira foi líder, poderia vetar um deles da prova. O Babu foi líder, podia vetar um deles da prova. Mas a Samira não ia vetar eles, né? Que ela ia ficar com medo. É porque a Samira tá nessa piranhagem. Ah, gente, eu vou ser obrigado a votar na Samira essa semana. Vai. Ah, eu vou votar nesse ponto tirar... também, porque não adianta, não vai sair Jonas. Pra ela sair só com os 10 conto na bolsa, é isso. Minha prioridade era o cowboy. Não sendo cowboy, se Jonas for com Samira, com tal, não sei se... É isso, vai acabar ficando. Gente, Jonas não vai sair, Jonas vai até a final. Pois é. Já pensei. Jonas vai ganhar. E se a gente eliminar? E se a gente eliminar a Samira num paredão contra o Jonas, o cowboy e a Nega Jô vão se achar as últimas Coca-Colas do deserto. Tem isso, né? É. Eles vão se achar as últimas Coca-Colas do deserto. Porque, allegedly, A Samira é aliada da Ana Paula, né? Mas eles não sabem que aqui fora a gente odeia a Samira. Ultimamente a gente tá odiando até a Tia Milena, né? Imagina a Samira. Exato, a gente odeia a Samira, eles não sabem, mas eles vão ficar achando que eles são os greludões. Né? Mas pegaram o nosso avião do Rio para a República Dominicana, vamos falar de Naquela Noite, né? Minissérie da Netflix, minissérie espanhola da Netflix, e que eles tentaram fazer um Megazord no elenco, né? Porque tem Rebequinha de Elite, tem a Clara Gai de Olimpo e Através da Minha Janela, né? Então, eles tentaram aí unir todas essas atrizes aí, super badaladas. E vale dizer que essa série é baseada num caso real. Eu nem reconheci Rebequinha com aquele cabelo belíssimo que ela tá. E ela tá no Monjaro violentíssimo também. Sim, ela tá só magra. A cuia e a caveira. Exatamente. E assim, menino, eu tenho que dizer... na verdade, a história não é baseada no fato real. Mentira, tá? É fake news. Na verdade, eu concordei com todos vocês sobre a questão do primeiro episódio, que eu acho que o primeiro episódio é bem chato, né? A única coisa que me chamou a atenção foi aquela coisa assim, da personagem da Rebeca falando assim... Ah, essa é a história que ela contou, mas isso não era verdade. Que é o final. E aí eu fui conferir o segundo episódio, porque cada episódio é focada num dos personagens da série, né? Uma série com 6 episódios. O primeiro episódio é a Cris, né? Que é a irmã que foi morar lá no, na República Dominicana. Tilelê, né? O segundo... Tilelê. Sempre tem, né? Aí o segundo episódio é focado na Paula, que é a Rebequinha, né? O terceiro episódio é focado na Helena, que é a Clara Gaia. O quarto episódio, na Luísa, que é a mulher da Rebequinha. O quinto episódio é o Javier, que é o pai delas. E o sexto episódio é na filha da Helena. Opa, né? Quando vista do bebê? É porque passa o tempo, né, menino? Vira Chalene. Exatamente. Porque pra dar um contexto aí da grande, né, Naquela Noite, né? A gente tem essas 3 irmãs, né? Que é a Cris, a Helena e a Rebeca, que eu vou usar o nome Rebeca, que é mais fácil. Elas visitaram a República Dominicana num ano. A Cris acabou ficando na República Dominicana e elas voltam no ano seguinte pra poder visitar ela. E aí, quando elas estão lá curtindo e tal, a Rebequinha recebe uma ligação da Helena dizendo que ela atropelou um cara. Rebequinha vai pra lá e, né, pra fazer Cris engajar no, né, na remoção do corpo, enterrar o corpo, ela fala que era um assassino que tentou atacar a Helena. E aí elas acabam ajudando e tal, voltam pra Espanha. Só que aí vocês só viram o primeiro episódio, né? Zanon e Leon. Viu o garotinho chegando, Bin, né? Bin. Com seu carrinho. E aí a gente vê no segundo episódio, quando a Paula vai, a Rebeca vai contar a versão dela, da história... A gente vê basicamente o mesmo dia, né, tudo acontecendo. Só que a gente vê que, na verdade, o policial que foi morto pela Helena estava com uma ordem de restrição para Helena. Ou seja, a Helena já conhecia esse policial. Que é o que a gente descobre no terceiro episódio. Que quando elas estiveram na República Dominicana no ano anterior, ela saiu com um cara, transou com ele e ele é o pai da filha dela. Só que ele é um policial corrupto. Então, o que ele faz? Ele decide ir atrás da Helena e fala assim, eu quero a guarda da minha filha. E, pela lei da República Dominicana, o pai é a pessoa que sempre tem o direito do filho. E a Helena fala, cara, você não vai ficar com a minha filha. Aí ele fala, tá bom, eu abro mão da guarda. República Dominicana você... que Paulinha fala, tem terra sem lei, né? Terra sem lei, exatamente. E aí ele fala pra ela assim, se você me der $100,000, eu... abre mão da guarda dela, né? E você pode ir embora. E aí, nisso, ele pega os passaportes da Helena e da filha, né? E a Helena começa a tentar pedir empréstimo, arrumar dinheiro e tal, não sei o quê, não consegue. E aí ela decide, né, fingir pra ele que quer jantar com ele, pedir desculpa. Aí ela tenta drogar ele, não consegue. Ele percebe a armação, ele joga ela, começa a afogar ela numa praia, ele leva ela pra praia, começa a afogar ela. Ela consegue fugir, entra no carro, aí ela atropela ele de propósito, e ela passa com o carro em cima dele umas 4 vezes, né? E aí, elas voltam pra Espanha, né? Elas voltam pra Espanha, estão vivendo a vida normal. Até que elas veem uma notícia de que o corpo de um policial foi encontrado na República Dominicana, né? Porque elas enterram ele debaixo de um bebedouro, né? Que até a Rebeca fala assim, ah, vamos enterrar ele aqui que ninguém vai querer, ninguém vai mexer no bebedouro, né? E mexer. E aí, elas são presas, né? Elas são presas. E aí, o pai tenta, né, provar a inocência delas de toda forma. Quando elas saem em liberdade para responder o processo, ele pega a Rebequinha e a Helena e tenta fugir para a França. Só que aí eles são descobertos, são pegos. E aí, a Cris trai elas, né? A Cris fala que ela não participou de nada, de que ela só foi coagida, né? Tá lá no coisa. E aí a Helena e a Paula são deportadas para a República Dominicana para cumprir a sentença, né? Serem julgadas e cumprir a sentença. A Paula fica presa 3 anos e depois ela acaba ficando na República Dominicana para apoiar a Helena, porque a Helena foi condenada a 25 anos de cadeia. Aí o último episódio, que é a Anne, né? A gente vê a filha lá, né? A gente vê que ela foi cuidada pela Cris. Ela foi cuidada pela Cris durante os anos ali na Espanha. Elas se mudaram para Barcelona e tal. E a Paula pede para a Anne ir testemunhar a favor da Helena, porque vai ter uma audiência de custódia e que a Helena vai poder ser solta porque ela tá com tuberculose e provavelmente ela vai morrer. Então, ela pede para a Anne ir lá, né, testemunhar a favor e tal. E assim, nesse último episódio, tem uma coisa que me incomoda muito. Porque eles aproveitaram as mesmas atrizes para fazer 23 anos no futuro, né? E eles usam uma maquiagem. Eu vou até abrir a foto aqui. Melhor que também, a maquiagem. Viado, é do mesmo nível. Inclusive, a Cris fica parecendo muito a Mandy Moore. Quer ver? Eu vou botar aqui na tela a foto da maquiagem. É muito. Eles usaram o mesmo modelo, né? Olha aí. Pode ser. Gente, né? A Paula deu uma envelhecida aqui, né? A Paula deu uma envelhecida, botaram umas ruguinhas. Mas a Cris, a maquiagem da Mandy Moore dela é desesperadora. Porque a Paula tá igual, praticamente. Exato. Mas a Cris ficou horrível. E aí acho que tem uma aqui, que é da quando a Helena sai da cadeia. Que só botaram uma peruca ruim na Clara né, Gaia. E botaram ela com os dentes podres pra dizer que ela tem tuberculose, né? Que aqui é quando ela é solta da cadeia, né? Ela é solta da cadeia, por causa que a filha testemunha a favor dela, ela é solta da cadeia e tal. E as irmãs fazem as pazes depois de 23 anos brigadas. Tuberculose fazendo seu comeback, né? Sim, exato. E aí acaba a série. Né? Eu amo esse conceito assim? Que a pessoa fica assim. Velha e o cabelo fica uma merda. Fica uma merda, né? É, tipo... Caralho, não tem a ver uma coisa com a outra. Ficar branco, beleza. Mas, porra. É porque, tipo, a Helena, ela fica. Ela fala que no discurso dela, no último discurso dela, quando ela encontra as irmãs, ela fala que ela tá orgulhosa dela mesma, porque pela primeira vez na vida ela falou a verdade, né? E aí. É, ela fala que pela primeira vez na vida ela falou a verdade. Só que, tipo, a filha, teoricamente, não perdoou ela, né? Não perdoou ela, tanto que a filha vai embora, testemunha. Aí a Helena nem vai pra bancada lá pra ver ela testemunhar. Ela não vai, ela testemunha, fala que, tipo, não teve oportunidade de conhecer a mãe dela, mas espera que a mãe dela consiga viver em paz com tudo que ela fez. E vai embora, mas as irmãs se unem no final, se perdoam. É isso. Paz nos estádios. Mas eu achei, tirando o primeiro episódio, que é realmente bem complicado, bem chato, não dá vontade de você continuar assistindo, né? Eu só vi por causa da última frase, aí eu fui ver o segundo, e aí a partir do segundo, como a história fica mais interessante, aí eu engajei. Mas se fosse no mesmo ritmo do primeiro, eu não teria visto mais, né? Boa. Mas foi interessante, né? Diferente da próxima, da próxima série, que é a Gloriosa Scarpetta, né? Médica legista, né? Ai, meu grande Deus do céu. Nicole Kidman aí no seu processo de ganhar, de trabalhar em todas as séries do mundo, né? E uma série que tem 3 vencedores do Oscar, né, menino? Olha aí. Que é Nicole, Jamie Lee e Ariana DeBose, né? E além disso, tem Simon Baker no elenco também, que tá apodrecido. Sim. E Bob Cannavale, né? Que tá com a mesma cara de sempre, de Bob Cannavale. E assim. Eu achei que eu fosse gostar dessa série, né? Também achei. Proceduralzinho e tal. Ela já tá renovada pra segunda temporada, né? Já tá renovada Meu pra Deus. Segunda temporada. Exato. Mas eu achei essa série muito chata. Eu só vi o primeiro episódio, eu não achei insuportável, mas a Nicole Kidman nesse papel me incomodou muito. E não parece que esse papel era um papel pra Nicole Kidman fazendo a Nicole Kidman pela enésima vez. Porque sei lá, eu acho que o caso não me importou e as linhas temporais são muito confusas, né? Você passa mais tempo no passado do que no presente, né? Então, ele vai e volta sem te avisar, e aí assim... Sem avisar. E no começo da série você não conhece ninguém, até eu pegar, é a Nicole Kidman mais nova. Então, é meio esquisito, né, o começo. A Jamie Lee Curtis é uma chatona, como o Zanon disse, doidinha do centro. Eu amei muito ela doidinha do centro, achei ela sensacional. O problema é que nossa, ela é uma estúpida. A Nicole sempre faz a sofrida com o passado tenebroso, que tem alguma coisa pra esconder, e a Jamie sempre é doidinha do centro na série, né? Então, assim, mesmo caso de sempre. Pois é, eu queria muito ter gostado. E aí tem o grande plot de Ariana... Queria, amiga, mesmo. Eu queria de verdade, porque assim, esses livros são muito famosos dessa personagem. É, a Erika falou super bem desses livros. Pois é, então assim, eu fui numa expectativa de realmente me pegar uma coisinha, mas assim, como você falou... um proceduralzinho e tal, e tem esse lance do passado e do presente, de aparentemente a gente não saber o que aconteceu no passado dela, ela tá meio que voltando, então tentar pegar essas nuances, eu achei que ia ser uma dinâmica legal, mas não foi bem feito. Aí pra piorar tem esse plot da Ariana DeBose, né, que é altamente infantilizada, porque a mulher dela morreu. E aí ela criou uma inteligência artificial da mulher dela, que ela fica conversando. E assim, no segundo episódio é pior, Zanon. No segundo episódio é pior. Que a mulher dela de IA fica conversando com ela, perguntando como foi o dia dela, se foi um dia bom. Pede pra ir ver a rua. Aí ela leva a mulher pra ir na rua. Nossa, que horrível. É só uma IA, meu Deus. É muito doente esse negócio. É muito exato, e aparentemente a Ariana DeBose é a grande tech mind do universo, né? Que ficou milionária aos 12 anos. Meu Deus! São todos insuportáveis, sabe? Nossa mãe, pelo amor de Deus. Eu não achei ninguém insuportável, na verdade. Aliás, tirando ela, ela realmente é insuportável. Os outros personagens eu não achei insuportáveis, eu só nenhum deles eu me importei, assim. Não se importa com ninguém, né? Bege. A velha viu Nicole Kidman tomando banho, ficou toda ouriçada. Meu velha! Maravilhosa! Ficou interessadíssima. Falou, hein? Tá toda em cima, hein? Gostosa! A velha faltou soltar a cantada de pedreiro pra cima da minha. Fiquei com um pouco de vergonha. Fiquei. A velha falou, nossa, tá gostosona, hein? Porra! Que isso, hein? Não mudou um centavo. Ele é casa. Ele falou, ele em casa. Só faltou. Nossa. Essa me deu vergonha. Agora, quando fica nesse flashback indo e voltando, dá a impressão de que Nicole Kidman jovem é interessada em Bob Cannavale jovem, né? Mas aí ela é casada com Simon Baker, e aí Bob Cannavale casou com a doidinha do centro. Sim. Né? E eu tô esperando o momento que vai dar merda, que Nicole vai sentar em Bob Cannavale. Gente, as duas já quase saíram na porrada no piloto. Tipo, foram pra mão. Vocês querem ver isso, gente? Nicole Kid. Porra, mão. Briga geriátrica não tô querendo, não. Mas a doidinha do centro foi a que mais me divertiu nessa série, sendo a pior mãe do mundo ever. A pior mãe do mundo. Pior mãe do mundo, pior irmã do mundo, né? E a pior pessoa do mundo. É isso. Pior pessoa do mundo. Aquela que acha que tá sincerona, mas é só babaca mesmo. Né? Exatamente. É a Taylor Frank Paul de escarpeta. Exatamente, de escarpeta. Uma pena. Eu ainda fui além. Eu tentei ver o segundo episódio. Eu tentei ver o segundo episódio. Mas não consegui chegar em 20 minutos, que eu achei bem chato. E pra variar, mais uma série em que é um podcast pra mim, pois... escura para um demônio. E é isso. Obrigada. Os casos sempre muito escuros. Sempre muito escuros, só para me fuder, que a minha televisão já não tem brilho suficiente. É isso. E aí aquele negócio, não quero mais, gente. Para mim já deu. Eu não quero mais. Eu também não vou continuar, não. Para mim já deu. Pra mim não faz. Mas pra gente encerrar esse podcast, vamos falar aí de um filme que gostamos, né? Gostei, eu gostei. Amo. E gostamos, que foi um filme bem legal. Que eu falei, né? Gostei, Eduardo Sasser falou, milagre. Milagre, milagres de Jesus. É isso. Milagres da fé, né? Hoje é dia de São José, né? Por isso. É, isso que eu ia falar. É, homenagem a São José. Eu não gostou. Que eu, meninos, assim, eu não tava esperando muita coisa. Eu achei a sinopse interessante e foi o motivo pra ter botado ele na pauta. Uhum. Né? Porque eu achei a sinopse minimamente interessante. Que estamos falando de matar, vingar e repetir. Yes. Né? Uhum. Um filme sem ninguém famoso, né? Olha. Mas o que importa é que tem uma história legal. É isso. Muito feliz mais ou simples. Famoso. Exato. Porque é um filme de universos paralelos, Monamis. Sem cagar é um a nossa cabeça. Né? Igual. Também não, eles também não fazem questão de explicar. É, né? Isso, muita eu não quero coisa. Saber. Acho ótimo, que, é, não, que pra mim não vai influenciar em nada ele explicar o universo. Porque não é um universo, tem que estabelecer, que não sei o quê. Não, aquilo acontece e é isso. Inclusive, tem. É uma, isso, existe um multiverso. Eu tenho é aquele negócio, existe um multiverso. Fala, fala, ah. Por favor. Não, eu só queria dizer que é um filme onde existe um multiverso, existe uma máquina que te move entre multiversos, existem pessoas que têm acesso a essas máquinas. Uhum. E que ninguém precisa explicar o porquê. É isso, existe e aceita-se apenas. É, tem um diálogo incrível entre a mulher e a garota, que a mulher fala assim, então, não é que é viagem no tempo, é porque são vários universos paralelos. Ela, tá, multiverso. Ela, você conhece isso? Ela, pô, eu vou pra escola, eu estudo. Tipo assim... E acabou, fim. Esse é o máximo de explicação que você vai ter no filme inteiro sobre essa parada. E tá tudo bem. Elas são o Bill e Ted da modernidade. Mas me conta, amiga. Conta pra mim e conta pra gente do que se trata matar, vingar e repetir. Ah, amigo. Então, gente, é muito louco. Porque é a história dessa moça, que eu não vou lembrar o nome aí. Procura o nome aí pra mim. Irene. Tá. Irene, grande Irene, né? Parece grande brasileira, Irene. Né? Grande Irene, a gente começa acompanhando grande Irene queimando um homem vivo. E a gente já fica... Errada, não tá. E, pois é. E aí, logo a gente vai acompanhando Irene no caminhar de seus dias, e ela está sempre matando este homem. Este mesmo homem. Ou seja, matar, vingar, repetir. Né? Pra sempre nesse rolê. E aí a gente descobre... Vai descobrindo que ela, na verdade, ela perdeu a filha dela para esse homem. Esse homem é um serial killer, um doidão. Sim. E que matou a filha dela de 14 anos. E ela comprou essa máquina, arrumou essa máquina que faz ela viajar em multiversos, né? Em universos paralelos. Uhum. Aonde ela, a filha dela sempre tá morta, né? E ela quer, na verdade. E ela também, né? E ela também. Por incrível que pareça, ela também. E ela sempre vai atrás do homem. Então, a vida dela se resume a algumas coisas que ela faz repetidamente, como matar esse homem, encontrar um cara no AA. Exatamente. Encontrar um homem avulso no AA e dar pra ele. Dá pra ele. Nossa, um homem com os dentes pequenos. Os dentes menores que a boca. A preocupação do Leonardo, os dentes pequenos. É, mas eu sou igual o Leózio. Se tiver, for um homem goiabinha, eu já fico desesperado. É porque eu comecei a homem e falei. Esse homem podia ser bonito, mas tem algo errado. O Henrique falou: é porque os dentes dele são menores do que a boca. Eu comecei a ver, falei, meu Deus. Olha, eu não reparei nisso, mas eu fiquei com essa impressão também, de que assim, ele é bonito, mas é esquisito, tem algum trem. É e isso, um flash é ruim weird. Deles, ai, não um cigarro, ai, parei de fumar, ai, gente, pelo amor de Deus. Não, imagina que ela fez isso 200 milhões de vezes, porque ela já fez tantas vezes esse processo. Dois anos, né, que eles estão fazendo a mesma coisa, né? E aí, e que ela, assim, ela já perdeu, né, o time do negócio. Ela já não sabe quantas vezes ela fez isso. E ela até fala que o maior período que ela passou sem fazer, ela ficou 2 meses com ele, direto e tal. Namorando. Então a vida dela virou isso. E aí, qual o ritual dela pra saber se o cara matou ou não a filha dela, ela vai na caixa, que esse será o que guarda o cabelo das meninas que ele matou, e ela é a 12ª menina. Né? Então, quando ela vê que ele tem ali um número, a numeração, né, das meninas, né, enrolada no cabelo, então ela vê, pô, décima, se tem esse cabelinho chumacinho, 12, é porque a minha filha já morreu. E aí ela vai lá e mata ele. E bota tudo assim. E aí, num desses rolês dela, maluco, o que que acontece? Ela vê ela encontra uma menina presa, ela vai lá matar o cara na casa dele, igual ela sempre faz. Quer dizer, nem sempre ela mata na casa dele, mas dessa vez ela vai lá e ela encontra uma menina viva lá dentro. Sim. Amarrada, presa lá. E aí ela ajuda a menina a sair de lá, mata o cara novamente e sai e tenta fazer com que levar a menina pra um lugar seguro, e a menina não quer ir. Nossa, menina... uma chatona também, Mia. Porra, né? Louca. É, muito chatona. É porque, também, na verdade, amiga, você falou que ele morreu, ele não morreu, ele fugiu. É, ele foge, ele mas fugiu. Depois elas vão atrás dele. Aí fica todo esse plot. Dele. É, pois é. É isso aí. Nesse universo paralelo delas, ele foge. E aí ela fala assim... elas vão lanchar e tal, e vão conversar, e ela fala, olha, você foi lá matar ele. Você não foi lá à toa, nessa casa. Aí ela confessa, ela fala, tá, eu fui lá matar ele. Ela, você vai atrás dele, vou, então eu vou junto. Aí, nisso, ela fica um tanto de convencimento, eu vou, ela não vai. Rouba a arma, né? Eu vou, aí ela vai. Rouba a arma. Pega carona com a véia, que eu achei que fosse Irene viajando no tempo, porque é igualzinha a ela. Ah, seria incrível. Olha aí, a véia caminhoneira. Gente, uma véia suspeita. É, eu achei que a véia comer Mia qualquer hora, e no fim a véia é super boazinha, super ET. Olha aí. Querida demais, né, véia? A véia só deu a carona e foi embora, né? Não, a véia tentou proteger ela de Irene e sair na porrada com a Irene. Exatamente. E aí ela não. Você quer que eu ligue pra polícia? Não, Irene é minha tia. Deixa que eu vou com ela aqui. Não gostei do jeito que você falou com ela. É assim mesmo. Ai, que ódio. A dona Jura, Zé. A dona Jura. Mesmo. E aí elas pegam e vão embora. E aí é o que mesmo, gente? Calma aí. Elas vão embora. Não, aí e quando elas estão fugindo depois de matar o assassino nessa realidade, elas pegam a máquina, elas vão lá no posto. Na verdade, elas não mataram ele ainda. Elas vão no posto e Mia vê uma foto dela desaparecida. Isso. Yes. E aí tira a foto. Eu achei que ia ter todo um negócio, que sei lá, a família tava procurando ela, que ela mentiu, mas não, né? Ela só tirou a foto ali porque ela quis. Eu achei que o dono do posto ia olhar pra ela e ia falar. Exatamente. Eu também. Eu também. Mas não, aí o dono vê que ela roubou uma garrafa de vinho. E aí fica puto, né, o vendedor. E aí nisso entra o assassino lá. Começa uma tiroteio muito doido. E aí a Irene fala, corre pro furgão e espera lá. Eu achei que Mia já ia viajar sozinha, entrar na máquina que ela já tinha visto. Mas não, né, elas viajam juntas. Sim. Pra outra realidade. E aí quando elas vão pra essa outra realidade, que eu achei muito legal o conceito da máquina aí, e tá dentro do carro, ela cai no mesmo lugar, mas sem carro, né? Achei bem, bem inventivo. Sim. Só que aí ela fala, ó, a gente tem que dar um tempo pra te levar de volta pra sua realidade, e eu tenho que esperar o dia do pagamento dele, porque ela rouba o dinheiro do assassino, né? Toda vez, pra se manter. Pra se manter. E fazer essas matanças do próprio assassino. Exato. E aí, nessa realidade... Ela, porque fica essa briga das duas, uma que é atrás dele toda hora, a outra não, né? E a Irene descobre que a Mia já tá morta nessa realidade, porque ela não salvou ela, então ela tava lá na casa dele e ele matou ela na banheira. Sim, sim. Ó, triste. Ela fica muito triste, tipo assim, ela já projeta na menina a filha dela. A filha dela. Uhum. E aí em algum momento, eu não lembro se foi antes ou depois dessa morte de Mia... Tem um plot que eu achei muito bizarro, que é a máquina quebra a bateria. Sim. E aí ela tem que ir atrás do grupo de feirantes que trabalham com essa máquina. É depois que ela salva lá, aí tem o tiroteio do caralho lá na coisa, elas entram na máquina, plau, né? E aí quando elas saem lá, quando elas vão tentar fazer outra viagem, o negócio derrete a bateria. Isso. E aí, amigos, eu achei assim, porque... Né, ela fala, esse grupo tá sempre em um lugar diferente, né? Às vezes estão numa feira, às vezes estão não sei o quê. Tá, beleza. E aí é um grupo cheio de pra caralho, que primeiro a mulher fala assim, ah, aquele cuoco, né? Olha, Irene, não temos essa bateria aqui. Você poderia esperar uns dias? Ah, Irene, quanto você tem? Ah, tá aqui no meu bolsinho. Aí tira a bateria do bolso. Do nada, ela tinha uma bateria no bolso. Olha aí. Aí Irene fala, estou disposta a pagar 20 reais. Ah, 20 eu não quero, quero 1.000. É tipo 30 mil. Aí ela fala, ok, 2.000. Ela fala, no meu mundo isso é 500 dólares. Ela falou, você não está no Kansas anymore. Olha aí. Bom. E aí tem todo um negócio, deixam essa mulher viva, matam outro povo no deserto, não sei o que. Eu achei que essa mulher ia voltar depois, né? Fazer todo. Não, é só pra isso mesmo. Não sei. Pensou que apareceu na tela cantando We Don't Need Another Hero, né? Exato. E aí tem um negócio que me incomodou um pouco dessa falta de explicação. Vocês falaram, beleza, ah, não quer explicar, não... beleza. Mas a Irene fala assim, todo universo que eu vou... tem pequenas diferenças, né? Então, minha filha continua morta, não sei onde ela tá, não sei o quê. Tem uma coisinha ou outra diferente, beleza. Só que ela diz que o universo dela original, né, o Zero, é o único em que as pessoas descobriram a viagem intermultiversal. Então, esse povo que tá vendendo peça por aí, ou é do universo dela, ou foi pegando máquina, foi pegando carona do universo dela. E eu fiquei assim, por quê? Tipo, se é uma coisa tão grande pra um lugar... e todos os universos paralelos são muito parecidos, porra, só um descobriu um negócio? É, mas eu acho também que não ia fazer muita diferença. Essa informação foi meio jogada, assim. É, tipo assim, eu achei besta ela falar isso. Coisa com ela, mas e desistiram, porque ficou jogada. Uhum. Concordo. Não tinha muito porquê. Porque ela, inclusive, fala assim, tipo, a Mia pergunta, por que você acha que você morreu nos outros estados? Ela fala, ah, porque no meu universo tinha isso... e aí isso virou um grande propósito, né? Então como eu tinha essa possibilidade, eu segui. Que foi uma forma também de se livrar dela dos outros universos, né? Já que teria que explicar onde ela estava sempre. Exato. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, como é que ela descobriu que o assassino era o assassino? Ele foi pego no universo dela? Porque nos outros ele não é, né? Ele continua vivendo a vida dele free. É, quer dizer, menos um. Tem um que ela vai que ele tá 15 anos preso. Exato, que é o que ela encontra a filha dela viva, né? Exato. Com ela viva também. Mas eu, sei lá, eu fiquei meio... tipo, não precisava me explicar tudo, mas eu fiquei tipo, ah, só jogou aí? Ah, eu achei jogado também. E aí outra coisa que me pegou também, que ela fala pra mim assim, ela fala assim, você já matou ele 10 vezes, 100 vezes? Ela fala assim, ah, muito mais, amiga, já perdi as contas. E aí, se ela esperava sempre o dia do pagamento dele, ela matou tantas vezes assim, a gente pensa que passou bastante tempo que ela já tá matando esse homem, né? Sim. E aí, esse homem demorou esse tempo todo pra matar a próxima vítima, porque ele fala que a filha dela foi, sei lá, 11, 12 e a outra é 13. É. Sim. Sendo que ele era matador viciado, isso é de seduzir, né? É. Eu acho até que, assim, depois de ver muitos documentários sobre serial killer, não é muito incomum até, mas realmente ficou parecendo que foi um período muito curto para a quantidade de vezes que ela falou que matou ele já. Ficou... Achei que foi uma falha de roteiro. Uhum. Mas se ele tivesse demorado 2 anos também, não seria absurdo, porque acontece muito, assim, de serial killer ficar um tempão sem matar ninguém e depois volta e não exprime maluco. Tem um padrão. É, se bem que também se ele foi morto 15 anos atrás, foi preso 15 anos atrás nessa realidade que ele para, talvez ele tenha feito uma primeira vítima há muito tempo e foi, sei lá, matando de ano em ano. É porque a filha dela era criança, né, quando foi morta. E aí quando ela vai pra essa realidade, avançou no tempo, né, porque ela vê a filha dela, tipo, adulta já. Sim, não, mas a gente tá falando exatamente isso. Como avançou no tempo, significa que ele demorou bastante pra matar a 13ª vítima. Pra matar a Mia? É, entendeu? Porque o que eles dão a entender não, que assim... Não, eu não sei, porque às vezes pode ser que quando tem esse deslocamento no multiverso, às vezes você pode ter um deslocamento de tempo também, não só um deslocamento de espaço. Eu acho que o filme dá a entender que não. É. Porque tipo, é meio que ao mesmo tempo ela só muda de universo. Eu também acho. Ela só tá mudando. Tanto que assim, a Mia só morreu de um universo pro outro, porque ele fala uma hora que, tipo, ah, eu te matei rápido demais porque você tentou lutar. Normalmente eu demoro, porque ele bota as minas nos tonel, né? Então, tipo, ele matou ela já um pouco depois. Digamos, se a Irene não tivesse salvado ela ali, ela teria morrido um dia depois. É, eu fiquei com essa impressão também. Mas assim, sem problema também, só. Mas aí. aí é isso, né? Ela, a Mia quer muito matar o cara. E depois que elas passam por esse rolê todo, que ela vê a Mia morta e tudo isso, ela propõe pra Mia, não quero mais essa vida. Chega. Até porque Mia quase morreu, né? Uhum. Exato. Primeiro, Mia não acertou. Depois que ela quase virou cabeça de saudade, ela falou... Até porque a Mia fica assim, ah, você vai deixar, ele me matou, não sei o quê. Eu fico assim, gata, mas beleza, tu vai matar ele uma vez aqui. Aí tu vai ficar igual a ela, pulando de universo em universo. Ela não tem nada a perder também, né? Mas, tipo assim, é uma vida de merda. Foi isso que Irene tentou falar pra ela, cara. Eu ia falar, Ivete. Que Irene falou, gata, isso aqui não é vida, não. Já fiz 1 milhão de vezes, uhum. Eu já nem me reconheço mais. Eu já nem sei mais quem eu sou, porque eu faço a mesma coisa. Já 500 tempos. Então, tipo, vamos zerar a vida. Vamos começar do zero, junto. E assim, né? Irene, ela... Além da vingança, ela tinha esse objetivo de achar o corpo da filha, né? Ficava perguntando, ele nunca dizia. E aí uma hora eu falei pro Henrique assim, mas Irene sabia que esse homem se escondia nessa casa. E o americano tem costume de jogar corpo em lago. Olha. Nunca deu uma olhadinha nesse lago? Não vê, sério. Nesse tempo todo que ela passou viajando, ela nunca pensou, vai dar um mergulho ali. Que ela ficou stalkeando o homem, né? E assim, ela podia até... ter visto alguma coisa, né? Já pois sabia de alguma coisa. É, porque se ela sabia até pra onde o homem ia, ela podia uma hora só seguir ele, em vez de ela já chegar matando, e ver o que ele tava fazendo, né? Uhum. Ou pelo menos assim, mostrasse assim, que ela sabia onde ele colocava os corpos, mas o da filha dela não tava ali, ele tava num lugar específico, né? Pois é, porque tava ali, que... né? 25 primeiras vezes que ela matou ele, podia ser só ódio mesmo, né? Ah, depois eu viajo e eu vejo. Depois eu viajo e eu vejo, vou só matando. Porque ela matou esse homem, gente. De tudo quanto foi jeito. Estrangulou, cortou a cabeça, queimou, deu tiro na cabeça, deu tiro no peito. De todo jeito que ela quis. Então, assim, eu acho que as primeiras, ela tava mesmo com ódio dele pelo que ele fez com a filha dela. Uhum. Mas depois, eu concordo com o Léo. Acho que já seria um pouco mais esperta, né? Sim. Mas eu acho que ela sai muito do prumo na hora que ela vê ele, né? Então, assim, ela já lembra na hora, e mesmo que ela matou tantas vezes, ainda aquele sentimento que ela tinha, se voltava ali na hora, ela queria arrebentar a cara dele. Ah, e sabe por que eu acho que o tempo, na verdade, não passa? Assim, o tempo passa pelo tempo que ela ficou matando ele, mas eu acho que aquela hora que ela encontra a filha adulta ali, não teve um grande avanço, porque ela encontra o desdentadinho. Sim. Ela vai atrás dele tentar pegar ele, e ele fica tipo, o quê? Sabe, ela fica meio confusa. E ele tá com a mesma idade. Pois é. A véia da lanchonete, muito. Eu achei que tivesse envelhecido um pouco, mas segundo o Henrique, ela sempre foi véia daquele jeito. Sim. Bichinha. A sua filha mesmo, que parece um pouco mais madura pra 14 anos. Talvez ela tenha passado uns 3, 4 anos matando um homem e a filha cresceu, né? Sim. Não. Eu acho também. Mas aí acontece isso, né? A menina... fala, eu quero ir matar o homem. E aí ela dá um show numa lanchonete falando que Irene que sequestrou ela. Absurdo, cretina. E aí a Irene viaja pra um outro... multiverso da loucura. Outro multiverso da loucura. E aliás, também queria entender, né? Porque até então as viagens eram aleatórias, né? Nos universos. E aí Irene do nada consegue voltar pra realidade que mas ela sabia como. Lá. Porque não, mas ela fala que ela poderia voltar pro Damir, por exemplo. Exato, sim. Ela fala, a gente vai voltar, só que a gente tem que esperar um pouco. Porque ela tem, tipo, um mapa dos números, assim. É, ela vai, tipo, universo 1, universo 2, universo 3. É igual o mapa, do Super Mario, né? Sim. Isso. Eu amei que aquele coco da feira de viagens multiversais fala pra ela assim, nossa, você veio do zero? Viajou, hein, amiga? Aí eu pensei assim, gente, ela podia ir do 0 ao 120 a hora que ela quiser. Ela não precisa de 1 em 1. Não é? Aparentemente precisa, hein, Leonardo? Porque o cara tá, ó... Às vezes ela vai de 1 em 1, né, a bichinha, pobre. Não, porque ela foi pro da filha viva, que aparentemente era muito diferente, e voltou pro da amiga. Pois é. Mas é que a máquina dela é muito boa, né? Que a outra fala, ó, os modelos que tem aqui, uma bosta. Pois é. É, tudo modelo veio do mesmo lugar, tudo do zero. Mas uns são uma bosta, outros são muito bons. Uhum. Um é um negócio gigantesco, né? Outro é só um caixão. Porra, um é uma sala inteira. Que ódio. Que é aquela sala que ela fica lá com a Mia quando ela tá sendo passeada transportada pelo Zordon. E que ele ainda fala assim, sua máquina é muito ruim, mas se você deixar ela aqui, eu te dou viagem gratuita pro resto da vida. É isso. Né, minha, ia ganhar uma aviação cometa ali de graça. A Delicon. Socorro. E ele nem pra ter comprado umas baterias reserva no mundo dela, que era barato. Exatamente. Irene fugida, coitada. Fudida, tá roubando o. Fudido e mal paga. Assassino. Exatamente. Eu amei que ela tem que roubar o dinheiro dele e tal, mas ela tem uma casa lá que ninguém nunca mexeu, que tem luz, tem água quente. Olha. Né, menina? A casa ela tava abandonada, achei meio esquisito. Aí ela vai lá para o carro abandonada. Ela vai lá para o carro na frente, ninguém fala nada, não tem um vizinho fazer uma fofoca. Tá no Airbnb. É. Também rouba carro toda hora, ninguém dá falta, né? Se fosse aqui no Rio, na Baixada, rapidinho iam... Ia estar jurada, né? Depenar essa casa, não ia ter nada, não ia ter um fio. E o que vocês acharam da cena que a Mia chega pra ir atrás do assassino enquanto ele tá lá viajando? E aí ele tá lá com o corpo dela no bagageiro e ela fala... Eu sou um fantasma! Aí ele dá uma porrada nela e bota ela junto com ela mesma no portão. Ela tinha uma irmã, cara dele de me dei bem. Ela tinha. E ela, não sou irmã, sou eu mesma, porra! Faz e é burrona, né? Porque ela fala assim: pode me matar, eu vou voltar pra te assombrar. Eu falei assim: garota, não é assim que funciona. Ela tá achando que o porta-mala dele também é uma máquina de multiverso. Mas é isso, né, gente? Ela vai atrás do cara. O cara rapidamente domina. Ela consegue dar um tiro nele. Uhum. Mas ele consegue botar ela dentro do porta-mala junto com ela mesmo morta. E aí vai levá-la lá pra desovar no Lago dos Tonel lá, né? Uhum. E aí quem chega pra salvar o dia? Irene Ravache. Grande Irene. O grande cara... Irene. Grande Irene se fode inteira, que ela cai numa armadilha de urso primeiro. Puta que pariu. Aquilo ali. Depois esse homem bota a mão dela. Toda a armadilha cagada. De urso caindo no lago, a mão dela pendurada e ele corta a unha dela. Sim. Verdade, ele arranca só, apenas uma unha dela. Exato. Faca afiada desse menino, hein? E aí, o Henrique falou que unha fraca, né? Precisando tomar umas vitaminas. Pois. Olha, esse infernal de coisa com o Henrique, que ele sempre tem um comentário. E nisso, gente, essa cena pra mim é desesperadora, porque a Irene tá toda fodida, toda estragada, tentando matar esse homem. Enquanto isso, o homem jogou a menina com um tonel, com ela mesma, com tudo dentro do lago. E aí começou a entrar água lá dentro e a menina afundando no lago dentro do tonel e Irene lutando e a unha cortando e a armadilha de urso. E a velha fiar. E a velha fiar. E aí já pensei até nisso. Falei assim, caralho, já do nada chega a velha do caminhão com a 12, dá um tiro na cabeça do homem. Mas enfim, no final dá tudo certo. E Irene consegue jogar o homem dentro do lago. Tonel. Mata o homem e salva o homem. E ela já não, e aí o Henrique ficou assim, pô, mas ela podia viajar nos outros universos pra ficar denunciando o homem, ligando pra dizer dos corpos. Eu falei, mas é infinito, mas essa mulher já sofreu muito. Meu Deus. Deixa o senhor ela brincar de casinha, né? Próximo. Pois é, ela merece, gente. E ela merece viver num desses universos que ela já matou ele. E aí pronto, o homem não existe mais. Enterramos o assunto, enterramos o homem, enterramos a filha. E eu tinha que ser e assim, como ela tá morta com todos eles, ela pode zerar, né? Comprar um RG novo. O bom é que os Estragos Unidos é aquela bagunça, né? Sim, exatamente. Ela passa, né, no correio e faz um RG novo. Uhum. E a menina também, nesse universo que eles, que elas estão, também tá morta, então também pode pegar um novo e os olhos ali. Uhum. E elas vão viver felizes pra sempre. Os Bill e Ted do Multiverso da Loucura. É, mas a menina tá morta, mas só vão saber se forem lá no lago olhar, né? Exato. É, que a princípio ela tá só desaparecida, né? Uhum. E é isso, por que ela tá tão preocupada de ser desaparecida se ela é só uma foster home da vida que ninguém liga? Eu acho que ela tá preocupada em ser encontrada. É porque ela fala que ela fugiu de um lugar, né? De um abrigo. É, então, faltou um pouco contar sobre ela, né? Porque Às vezes você não sabe se ela tá com medo de ser encontrada ou se ela fala, ah, então as pessoas estão procurando por mim, alguém gosta de mim, não sei. Porque ela mesma, a Irene fala pra ela assim, olha, tem alguém muito preocupado com você, por aí ela fala, ninguém tá preocupado comigo. Aí todo lugar tem a cara da menina procurada. Tipo, tem sim, gata, alguém tá te procurando. É porque marginalzinha de foster home, fica um monte de cartaz solto por aí. Não é? Atrás, não. Pois é. A pessoa da foster home, nos Estados Unidos, principalmente, vai falar, ah, menos uma boca pra alimentar. Aí no 2 a gente vai descobrir que tem alguém procurando para a Mia. Viajando pelos universos. É, exatamente. Um caçador de recompensa. Eu achei, inclusive, durante o filme, que a filha de Irene tinha sido traficada nessas viagens de universo aí, em vez de morta, por ela não aparecer nunca o corpo. Porque eles falam uma hora que tem uns tráficos de pessoa rolando, né? Eu não lembro. Que loucura. Mas... quando eles vão no grupo de Kelly Coco, eles falam, ah, eles estão traficando pessoas nos centros do universo. Ah, true. Mas vou te falar um negócio, ô Paradise. É assim que você faz uma parada simples. Tá nada, né? É assim que você faz uma parada simples, que é divertida, tem ação legal e que não vai quebrar a cabeça de ninguém e não tem muito furo. Quando você não começa a se embolar. Então fica a dica aí, rapaz. Palavras duras pra Paradise. Paradise tava lá no canto, quieta no canto dela. Porque Paradise é o futuro dos filmes. Olha aí, será? E no final das contas, a minha vai ser Sinatra. Charlene. Vai ser mim. Eu amo. Ai, é isso. Mas vamos então para comentários? Vamos! Vamos! Né, como esse programa é muito... Ah, final é feliz, viu, gente? As duas unidas, vivas. Viram mãe e filha. Sim. Viram mãe e filha. Mulheres unidas e empoderadas, né? Sim, amigas, exato. Mulheres e irmãs. Matadoras, assassinas. Uhum. Pra mim, podia ser ter uma série delas só pegando os filhos da puta no tempo, assim. Amo! É tipo a empregada, né? Sidney Sweeney saindo de várias casas pra matar maridos abusivos. Isso. Menino, tem que falar aqui, né, trazer um highlight, acabei de passar pra Amanda e pra Zanon, né, que o Mormon Wives continua acontecendo, o Mormon Wives verse, né, e acabou de sair a notícia de que Jesse, né, que na verdade Jordan pediu o divórcio de Jesse. Ah, claro, porque ele viu a temporada e viu que ela vai perder milhões. Exatamente. Ela foi boa de deixar filmar, né? Olha aí. É isso. Tá filmando, produção? Mais comentários então, começando aqui com o comentário de Amanda Aparecida, que não é a nossa Amanda Guiar, né? Dizendo: adoro o bloco de amenidades e fui muito pega de surpresa com a tour do Léo na Disney. Risos, risos, risos, risos, risos, risos. Próximo comentário de Levi Ventura, dizendo: 4 horas de programa, amo. Pera, ainda tô processando os trigêmeos que namoravam as trigêmeas que o Leózio viu no Reino do Rato. Sempre bom escutar o Logado Viagens. Olha aí. Dessa vez tem que concordar com o Léo que essa temporada de Survival tá louca de tanta vantagem, desvantagem e twist. Gosto da nova era, mas dessa vez eles estão pesando a mão. Querendo muito ver a Genevieve, Aubrey e Emily indo mais... longe no jogo. Eu não faço ideia de quem são essas pessoas e eu tô vendo o programa, mas é isso. A Aubrey é a morena de óculos. Genevieve, não sei, nem a outra. É porque pra mim eu só conheço algumas pessoas. Que é Siri Fields, é Mike White, né? Ozzy Coach. E é isso. Assisti Sirati depois do episódio do Oscar. Fui com ranço por causa do diretor, mas o filme me fez deitar de sono. Acho que deitou pra ele, né? Deitou de sono? Gostei bastante. Vi no domingo e no meio da semana ele estava lembrando da sensação. Gente, gostosa sensação. O filme me fez ter. Gostosa sensação. Bom episódio mais uma vez. Benines, até semana que vem. Até semana que vem, menino Levi. Próximo comentário de Dani Araújo, né? Mãe do grupo, dizendo: oi, Léo! Oi, Dani! Olá. Amei ouvir você contando as aventuras da Disney. Que delícia! Oh. Me fez reviver vários momentos que a gente passou lá. bateu uma saudade. Usamos bastante os single rides, pois a Alice já tinha idade pra ir sozinha. E Amanda, tivemos a frustração de ver o holograma do boneco de milhões do Avatar. Ah, oh, meu Deus, que dó. Eu, como estava só pra curtir, nem percebi. Mas a Mariana, que estava super ansiosa, ficou mega decepcionada. Tadinha. Ah, eu ficaria também. Zanon, temos um Oscar agora. Amo, pensei. Guerreiras do K-Pop Golden simplesmente entregaram tudo. Somos dois, né? E convenhamos, já era mais do que óbvio, mas que emoção quando ela agradece ao povo brasileiro. Gente, pensar que eu quase achei que a gente ia perder pra uma das músicas de Wicked, né? E a gente... Olha aí. Ai, que nojo. E eu senti o perder pro Cowboy. Exatamente. E a caverna cabeluda? Bom, segue sem estatueta mesmo. Minha amiga pediu pra eu explicar e definir o agente. O agente é de esquerda e a perna de direita. Que horror! Mas já era esperado, mas parabéns pela campanha. Ah, e tô amando Paradise. Olha aí. A segunda temporada tá muito melhor que a primeira. Cada final sua teoria. Cada final é um plot twist que a gente fica sem acreditar. Beijo! Definiu muito, dessa vez a gente ficou sem acreditar. Beijos, Dani! Ai, Dani, queria dizer, eu sei que vai ter outros comentários, mas assim, toda vez que eu conto viagem aqui, que eu fico uma hora falando de mim e tal, mega egocêntrico, eu penso assim, as pessoas devem estar falando, quem se importa, garoto? Me deixa ouvir as coisas. E aí, quando vocês comentam que vocês gostaram, eu fico tão coração quentinho. Todo mundo se importa, amigo. As pessoas ficam igual a Ivete Sangalo. Quem é você? Quem é você, Marcos? As pessoas se importam sim, amigo. Foi... Por isso eu fui logo que eu... os comentários foram chegando, eu fui te acalentando. Uhum. Eu fico chocado de vocês curtirem essa. Você é muito envolvente, amigo, contando. Ah. Eu não vou te dar outro testemunho. Eu amo ouvir história de viagens das pessoas. Eu também gosto muito. É, toda vez que eu tenho essa oportunidade, com vídeo no YouTube, às vezes podcast, enfim. Eu gosto. Então, acho que como eu gosto, outras pessoas também gostam. Isso aí. Inclusive, meu sonho é fazer um podcast de viagem. Olha aí. Patrocina nem a gente faz. Uhum. Sim. Porra, imagina nós quatro numa viagem, um inferno que vai ser. Ai, seria tudo. Seria tudo de inferno. Exato, talvez, e a gente pode começar por Amsterdã. Talvez a gente não possa falar, né, as coisas que aconteceram. É, exato. Só pros padrinhos que pagarem. Isso, exato. É. Tem que ser. Só no Arelo. Uhum. Próximo comentário de Glauber Rocha, né, que é da Terra Brasília, dizendo, PCD Forever. No jogo. Eu lembrei do vídeo quando é uma vaga. Vaga para PCD. O homem dançando buttons. É muito foda. Próximo comentário de Raíza vai, está lá no nosso grupo no Telegram. Raíza! Ela disse, inclusive: entrem no grupo do logado. É perfeito. Olha aí. O povo que tá dizendo, não somos nós. Olha aí. Próximo comentário de Mariana, nosso jurídico. Conta um. Dizendo, oiê! Um bloco de relatos de viagem, como sempre, muito bom. Bridgerton foi ótimo essa temporada. Entrou pro hall das minhas favoritas, tirando o plot chato da rainha. Já viram o testamento? Eu acredito que seja o testamento da Anne Lee, né? O pessoal tá achei elogiando. Que era Handmaid. Tô querendo assistir. Não, essa é mês que vem. Já tá até aqui na pauta, já. Ah, não vou poder. Testamentos da Handmaid. Mas no caso, o que ela tá falando aqui é o testamento da Anne Lee. Isso. Quem que é Anne Lee? É um filme da Amanda Seyfried. Ah. E daí? Tá no cinema. A Emily da Evanescence? Pra mim era da Evanescence. Eu não tô sabendo, não, desse plot aí, desse filme. É um musical. Opa, que algumas pessoas... Que algumas pessoas disseram que talvez a Amanda Seyfried, né, no começo da temporada, tava cotada para ser indicada, mas o filme dividiu as pessoas. É, Amanda Seyfried é uma boa musiqueira, né? Tá em mão é que a Amanda, no que no caso, a Amanda Seyfried, ela faz parte de uma seita, né, no filme. Ah, tá chegando na vida. Não, uma seita que dói menos. Próximo comentário de Sofiris, dizendo... Sofiris é a Carla Dieri, né, gente? É, Carla Dieri. Revelamos esse plot, né? Sara Cachorra, sem cu. Carluxa, como diz a não. Carluxa. Olá, amados. Eu assisti Rooster e gostei bastante. Viu errado, pode ver de novo. Mesmo Steve Carell fazendo mais do mesmo. Assisti Sherlock, mas não terminei. Consegui terminar o primeiro episódio. Eu dormi. Deitou, né? Deitou. Outra coisa, assistiram DTF? Menina, tu ouviu o programa? Menina, você dormiu no programa também. Deitou no programa. Tu ouviu o programa, viado? Eu, hein? Eu gostei dos dois episódios. Sempre gosto quando o Léo conta suas aventuras. Ele dá riqueza de detalhes. KKKKKKKKK. De resto, só tô vendo o BBB pra uma rica ganhar milhões. Beijo, amados. Beijo, Carluxa. Menina, eu terminei Sherlock, né? Eu não terminei. Terminei Sherlock. Gostou? Gostei. Gostei. Né? Você vai se surpreender. A Erika me revelou o plot de que essa série é baseada em um outro filme. Outro filme? O filme é muito bom. Existe um filme chamado Jovem Sherlock. Ela me mudou até a eu lembro de uma série chamada Jovem Sherlock. E aí ela falou, esse filme é muito bom, você tem que ver, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Eu lembro de Jovem Sheldon. Também teve, também. Assisti. Próximo comentário de Marcelinho Souza. Dizendo... Volta, Marcelinho! Volta, Marcelinho! É o melhor meme, gente. Me convenceram a querer assistir Hamnet e Marte Supreme, porque achei que eram filmes PNC, Telecine Cult, que é todo uma labuta, um sacrifício pra assistir. Agora estão lá no meu Letterboxd pegando poeira com todos os outros filmes dos outros anos que eu nunca vi. Eu adoro esse papo do Marcelo, sendo que ele defende um monte de coisa PNC Cult. DTF, né? Segundo episódio muito explicativo, né? Sobre Survivor, Kyle foi muito bom na temporada 48, que ele tinha uma aliança secreta com Camila. Também, não cabelo? A Camila, acho que sei. Na 46, umas 4 pessoas foram eliminadas com o Idol no bolso. Então estão apostando no Idol voltar. E nessa hora. Mas apostando no Idol voltar, já tem Idol. Exato. Tem até Idol da Billie Eilish. É o Idol da Billie Eilish. E nessa nova era, sempre tem uma tribo grande perdeã. Perde tudo enquanto as outras ficam intactas. Não entendi o que aconteceu pra essa Vena sair. Nem gostava dela mesmo. Eu sou novato de Survivor, então só conheço a nova era. Torço só pras mulheres mesmo. Genevieve, Emily, Tiffany, Dee. Amigo, se você é Survivor da nova era, eu sou Survivor da temporada 50. Você não entendeu porque que essa Vena saiu, porque você não mostrou. Que a gente até comentou, inclusive, né? Exatamente. Que ficou tentando entender, ué, gente, em que momento aconteceu esse blind spot aí, né? Próximo comentário de Gabi Fernandes, tá sempre com a gente aqui, dizendo... Excelente episódio, gente! O bloco de viagens é sempre bem-vindo. Em particular, esse vai ser muito útil, porque quero ir pra Disney sem agência de turismo, que às vezes fica ditando o que a gente vai fazer. Olha aí, se quiser saber alguma coisa, você me pergunta. Eu sou metade do preço. Eu sou muito especialista em Disney, vocês estão entendendo. Tanto que eu estudei para essa viagem. O melhor para mim da agência de viagem é ela realmente falar o que eu tenho que fazer e eu não tenho que escolher nada. Mulher do céu! Ah, não, eu também sou contra a agência de viagem. Prefiro ter a minha vida livre para fazer o que eu quiser. Não, eu, porque você pode pedir para qualquer pessoa te mandar o que fazer, sem você pagar para ela. Olha aí. O que ela fala aqui? Enfim, da pauta assisti um episódio de Sherlock, achei ok. Quando eu terminar as outras séries, igual a Amanda, eu volto pra ela. Olha. Por causa do comentário de vocês, voltei para Paradise, hein? Obrigada pela dica, beijos e boa semana. Beijo. Espero que você ainda esteja teoria. Agradecendo a gente no final da temporada. Pois é. Nem a gente sabe se vai se agradecer. Pois é. Diogo Almeida, próximo comentário dizendo, salve logados. Salve. Energia de Vilma. Adorei a nova série do Sherlock, achei super ágil e dinâmica. Mickey nordestino tem o molho. Hashtag PCD forever. Todo mundo sendo PCD, eu amo. Próximo comentário de Luciano Loureiro, né, nosso corredor, dizendo, oi loggers. Oiê. Eu amo as viagens de Leózio. Ah. Sempre muitas aventuras que não decepcionam. Que venham mais viagens para cada um de vocês, tá? Obrigada. Da pauta, obrigada. Só vi Bridgerton, que foi uma delícia de assistir. O resto, já considero visto pelos seus olhos. Livramentos. É. Beijos. Eu adoro que ele botou assim, da pauta. Pauta, exatamente. Da pauta. Próximo e último comentário de Selmara Trindade, também tá com a gente direto aqui. Uhum. Dizendo. Comentem mais, viu? Bichinho. Bichinho. Que isso? Bichinho. Diag, né? Não é do nada. É o Nick na destino. Diag. E chegou pizza pros mortos de fome aí no Big Brother. Infelizmente não, amiga. Ah, eu queria uma pizza. Se você quiser, eu te mando. Ai, meu, imagina você comer arroz, feijão e moela todo dia só. Só tem isso. Você vê que a Ana Paula todo dia ela fala, né? Eu não aguento mais sentir cheiro de ovo. Não aguento mais sentir cheiro de ovo. Não aguento mais sentir cheiro de ovo. Comentário da Selmara. Gostei dessa temporada de Bridgerton. Sigo uma página sobre. E acho engraçado a forma como eles falam sobre a adaptação de Michaela. Pois nunca dá pra saber se estão gostando. Uma hora elogiam, dizendo que a atriz tá boa. Logo depois ficam falando que deveria ter o Michael ao invés dela. Homofóbicos. É, homofobia, né? Mas, menina, como não só... li os... fala. Falando disso, o que eu reparo, assim, eu vejo, os comentários que quem reclama de Michaela é só os pseudo fã do livro. Porque quem tá assistindo, eu não vejo uma pessoa falando mal das pessoas que estão assistindo, porque não conhece o livro. Fala assim, do nada, ninguém nunca tinha lido esse livro. Agora todo mundo leu, né? Também, né? É que o povo é todo safado, né? Vê uma putaria, já corre atrás de tudo. Tipo Zanon, né? Tipo Zanon. Ele leu todos, né? Eu li. Ficou toda molhada. Olha aí, toda babada. Com igual, inclusive, nem falamos, né? Mas Shonda Rhimes disse que vai estar desenvolvendo um novo spin-off de Bridgerton, agora focado na Mama Bridgerton, na juventude da Mama Bridgerton. Olha aí. Queremos. Desenvolve porque tudo essa, num porque trabalho se essa nada, mulher, né? Porque se essa mulher, depois de 8 filhos, tava sentando gostosamente, imagina ela antes de casar. Meu Deus. Que sabor. Tá. E também gostei do Fedele Sherlock. Mas é aquilo, Prime Video passa o rodo mais do que renova. Então tudo que vejo lá é com 80% de chance de não renovar. Eu amo. E pareceu que eu não tinha gostado tanto de Pânico 7. Mas eu me diverti e ainda teve desconto no ingresso. Olha aí, falar nisso, tô pronto, hein, Eduardo Sasser? Tá pronto? O podcast da trilogia. Então é sobre isso. Na verdade, eu queria rever os 6, pra eu ter certeza. Rever umas coisas. Tá no Paramount, né? Uhum. Então, o único que não tá no Paramount, não faz sentido nenhum, né? Os filmes são da Paramount, mas na Paramount não tem o 4. Tem todos, só não tem o 4. Não, que tá bem. No Prime Video. O 4 eu já revi minha opinião pelo podcast. Amo. Mas saudades da Samantha, aquela que peitava com o Ghostface sem dó. Ah, no grande Melissa Banheira, né? Melissa Banheira na barreira. É isso, menino. Chegamos aí aos comentários. Se você quiser deixar, né, comentários aí, pode deixar no Glorioso Site ou também no Spotify, né? Pode deixar seus comentários, que a gente faz questão de ler todos eles aqui para ustedes, né? Nesse belíssimo programa. Se você quiser patrocinar, né? patreon.com/alugado com 2 Gs, muito importante. Se você quiser que a gente faça mais viagens, se a gente quiser que a gente faça viagem juntos, tem que patrocinar, né? Se não, não tem como. Que aí vocês estão querendo muito que a gente, né, trabalhe para poder pagar nossas próprias viagens para depois produzir conteúdo de graça para vocês. Pois é, ajuda aí a gente, gente. Ajuda a ajudar. Okay. É isso. Compartilha esse podcast com os amiguinhos. Uhum. Né? Que aí, quem sabe, a gente não consegue um patrocínio. É isso. Uhum. Né? Mas vamos então para a Merchans e Despedidas. Vamos. Né? Começando com ele, né? O maior enrolador de todos os tempos, Márcio Zanon. Então, né, gente? Isso, me segue lá nas redes. E eu gostaria que o Cowboy fosse expulso por feiura. Olha aí. Ah, se tivesse eliminação, nossa, por dente podre, né? Com certeza ele sairia. Eu não tinha nem entrado, né? O Cowboy tava fazendo aquela prova do... aquela que tinha que apertar o botão. Uhum. E aí ele ficou com a língua pra fora a prova inteira. Uhum. E eu com um nojo uhum, daquilo. Nojo? Nojo. Ah, e você, Leozinho? Amigo, temos um programa chamado Sede no Ar, onde os ouvintes mandam casos, barras de sua vida, fofoquintas e tal. E aí a gente aconselha ou esculacha. A gente teve uma edição Only Machos, depois uma só mulheres, e nenhuma delas, Amanda Guiar, está, porque ela se recusou. Então eu gostaria que vocês mandassem mensagens no Telegram, no Instagram dela, falando, Amanda, grave o sede. Que ótimo. Exato. Amanda trocou estar com mulheres para poder estar com homens. Uhum. É porque eu sou bi, né? Aí. De festinha, né? De festinha, exatamente. Não, eu adorei que ela falou assim: quando eu chegar, vou entregar tudo. Aí eu falei assim: mulher, curte tua vibe aí, né? Aí ela, não, eu quero gravar, não sei o quê. No minuto que a gravação terminou, ela falou assim: estou indo pra casa, como é que tá aí? Eu falei, não tá. Ai, não meu tá. Deus. A minha vida não tá mole, não, hein, galera? É, minha filha. Pessoa desocupada, não. Mais ocupada que tem. Não é? Sim. É que eu mais a bicha vive. Viciada em viver. Viciadíssima em viver. Vocês comentaram o trailer de Spider-Man? Falamos brevemente. Ah, eu queria só enaltecer moço Tom Holland aqui, gente, porque... Enaltecemos a gostosura dele, gente. Meu Deus. Está. Não podíamos deixar passar em branco. Nossa, um salamão, né? Nossa, muito gostoso, gente. Um pedaço de carne, assim. Parabéns. Muito parabéns, gostoso. Zendaya. Parabéns, Zendaya, que tá comendo bem pra caramba. Pegou na planta, né, menina? Pois é. 100%. É, na planta já era bastante bom, né? Só melhorou com o tempo. É, graças a Deus. Isso daí é obra da Marvel, né? A Marvel que deixou ele encorpado. Exatamente. Ah, eu não acho ele particularmente bonito, né? Não, bonito ele não é, sinto informar. É. Mas... Ele é bonzinho, por isso que a gente gosta dele. É, ele é bonzinho, ele é muito bonzinho. Isso é fato. Mas ele está um saborzinho. Ai, uma delícia, gente. Estamos. Obrigado por tudo. Tem uma cara de safado. Mas eu acho que o Zendaya é que manda nele. É, assim. Ah, deve usar ele tem um problema que ele não tem lábio, né? E aí tem. Isso também dá uma irritada. Me dá uma irritada. É, sobre isso. O que mais temos aqui? É isso, e você, Amanducha? Tô aí, né? Vivendo intensamente. mas me siga nas redes sociais pra vocês verem onde que eu estou indo. Obrigada pelo Darlan, na verdade. E espero também estar brevemente aí no sede novamente. Ah, tá. Pensei que você ia falar. Espero brevemente estar viva. Também. Para estar no sede é bom estar viva. Mas é isso, gente. Se eu deixar de viver, né? Eu morro. Então preciso estar vivendo aí. Até porque a expectativa é de voltar para o mercado de trabalho. Então tem que aproveitar mesmo os últimos dias de férias. Que é assim. Vamos que vamos. Tá quase vindo aí, né, amiga? Ai, amigo, se Deus quiser, né? Tá quase vindo aí. Não, se Deus quiser, porque se depender de eu querer... Aí já fica um pouco mais difícil, né? Exatamente. Amiga, joga a mão de São José. Hoje é dia de jogar a mão de São José. É verdade, é verdade. Não, já deu meia-noite, já acabou. Já acabou. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, não joga mais. Já conversei com ele, já bati mó papo com ele. Então a minha parte eu fiz. Tem mole. Semana que vem a gente fala de você na DiaTV, né? As personalidades que tiveram aí nessa... Uhum. As personalidades que tiveram aí tentando uma vaga no reality, né? Ai, meu Deus. Eu amo. Grandes nomes, né? Só figurante. A gente falou para Eduardo Sassi se inscrever e não se inscreveu. Sim. Ah, amiga! Imagina ser humilhado por Rafa Dias. Que triste ia ser. Ah, a gente ia amar. Sim. Que garoto! Entretenimento. Não sei assim. Que absurdo. Pelo entretenimento. Triste. Tortura não é entretenimento. Tá? Não é. Mas então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau! Tchau, gente. Uau! Comenta o programa, viu? Uau! Bye! Cadê meu biquíni nordestino? Eu tô aqui, nordestino? Tô falando com a nação. Biquíni de Maria, né? Entendi, biquíni nordestino. Eu amo biquíni nordestino. Tocando de biquíni sem parar. Aí, eu mandei pra vocês aí no grupo o... I can't get you out of my mind. It's